Estamos gravando. Estamos aqui no MD Motor Light, MD Motor Pocket. A gente veio para comentar, na verdade, uma corrida muito bacana. MD Motor Kart. Kart? É. A gente veio para comentar, principalmente, de uma corrida muito bacana, que foi a última. Mas, infelizmente, por motivos de a vida acontece, né? O time todo não pôde estar presente. O time todo queria estar presente, mas não pôde estar presente. Então, tô só eu aqui, Nerd Averso, e a Júlia. Olá. Peraí. Hoje, se isso vai ao ar sexta-feira, você ainda pode ir no meu Twitter e me desejar feliz aniversário. Opa! Na sexta. É. Olha mesmo só. Mesmo dia que eu tinha. Boa. Tá, antes da gente falar da corrida em si, que tem muita coisa pra falar dessa corrida, a gente tá no período das férias, né? Tá rolando a famosa Silly Season, Júlia? Era para estar acontecendo, mas aparentemente a vai ser transferida para assim que voltar, né? Explica aí para quem não está por dentro dos termos o que é a Silly Season. A Silly Season é aquele momento onde não está tendo corridas, mas as pessoas precisam de notícias. E é geralmente o período que contratos são assinados e renovações, esse tipo de coisa. Então fica todo mundo especulando quem vai para onde, né? A dança das cadeiras. E basicamente esse ano... é a temporada das fofocas. É, exatamente. É porque assim, algum tempo é de fofoca mesmo, o pessoal fica só imaginando, e outras tem uma frase que o Alonso falou uma vez, que é tipo assim, em julho todo mundo fala com todo mundo. Em novembro, todo mundo fecha com alguém. Entendi. Só que quem tá mandando, né, essa Silly Season depende de uma pessoa, que é basicamente do Toto Wolff. Justo, de que se o Bottas fica ou se o Bottas vai, né? Porque a saída dele mexe com grande parte do grid. E, obviamente, tem além da questão do Jorge... Tem o menino Gasly, que não sabe. A gente teve, foi 2019 para 2020, se não me engano, né, que teve aquela imensa dança das cadeiras que começou com o Sainz indo para a Ferrari, não foi isso? Foi no começo de 2020. Então, em 2020, por conta da pandemia, a Silly Season foi antes. Porque quando engatou em junho, foi direto, né? Uhum. Então, a dança das cadeiras começou... Tipo, foi basicamente a mesma coisa. Ferrari demitiu o Vettel. Isso. Aí, McLaren pegou... Essa foi a primeira troca inicial, né? Quer dizer, no momento que a Ferrari demite o Vettel e pega o Sainz, você criou esses dois gaps aí, né? Tipo, um Vettel, que é um tetracampeão, sem ter equipe, e o Sainz, que saiu da McLaren, deixou o espaço lá, ocupou a Ferrari. Então, isso fez o grid mexer todo, né? Isso foi muito doido. Uhum. Acho que foi uma das maiores que eu vi, assim, desde que eu voltei a ver Fórmula 1. Assim. Mexeu muita gente nessa brincadeira. E nessa brincadeira, fez o Alonso voltar. Sim. Porque a ideia toda era que o Ricardo ficasse mais um ano na Alpine, né? Que virou, que antes era a Renault. E quando você tem essa mudança, o Ricardo vai para a McLaren, eles precisam de um piloto mais experiente, corrida, e aí virou assim, bem, traz o Alonso aí, porque tem história. E foi. Então a gente tá dependendo, provavelmente deve ficar para Spa. O Toto Wolff falou que iria ser decidido nas férias. Isso tá com muita cara de quem já tá decidido, só tá faltando anunciar. E aí fica, aí depois a gente, porque a Williams pode mexer na dupla toda dela, porque nenhum dos dois tem contrato renovado, né? Nem o Jorge, nem o Latifi. Então pode ter muita mudança nessa brincadeira. Então a gente tá esperando notícias a qualquer momento, pode ser que... Acho que não, porque a gente está gravando um dia antes de publicar, então não imagino que vai ter grande lugar de bombástico para amanhã, né? Mas... Break news assim, né? Enquanto a gente está gravando... Pode ser que amanhã nada disso esteja valendo. mas a gente espera que realmente tenha mais notícia quando tiver aí, ou pré, ou próximo do campeonato voltar, né, que é o último fim de semana de agosto. Então, é isso que eu me toquei, a gente enrolou, e o próximo semana já tem GP. É, bicho, é isso aí. A gente ficou 4 semanas sem nada. 3 agora, né, 4 na semana que vem. Então, ou na próxima semana, já antes de entrar a próxima etapa, né, de Spa, ou logo depois, né, ou durante o fim de semana da corrida. Então, esperem notícias aí de dança das cadeiras vindo aí. E você queria falar de mais um assunto aí de novidade da temporada, Júlia? É, não, se for para chutar rapidinho, eu chutaria que seria entre Spa e Holanda. Ok. Que vai sair as coisas. E, assim, ontem. Ontem a gente acordou com a notícia de que o Japão cancelou o Grande Prêmio. O que isso quer dizer na... Né, são duas notícias. Uma que o Japão cancelou o Grande Prêmio e que o Dória liberou casa cheia para o... Era o que eu ia falar, é. Para o GP de São Paulo. É, porque não tem nada acontecendo em São Paulo, não tem nada acontecendo no Brasil, foda-se. Não, que isso, as pessoas que gostam de Fórmula 1 são todas pessoas ricas que vão estar vacinadas, okay. É para gostar de Fórmula 1, você tem que ser rico, pelo menos. Vamos falar sobre essa coisa, a FIA quer de tudo que tenham 23 rodadas, né? Só que a gente tem alguns problemas, porque assim, a próxima Bélgica, acho que não está mais debaixo d'água, então está ok. Holanda, Itália e Rússia. Essas estão tão tranquilas. O problema começa com Turquia, que a Inglaterra tem... está na faixa vermelha lá para a Inglaterra. Aí da Turquia tem Japão, que foi cancelado. Uhum. Então, eles podem voltar para a Europa, mas aí tem que ter cuidado, porque já é outubro. E aí, o primeiro lugar que eu tinha imaginado seria, pô, vamos para a Alemanha, né? Só que ano passado, a Alemanha foi em outubro e foi um frio do cacete. Por mim, continuava, mas... e aí, nós temos Estados Unidos e México, que ainda tem um asterisco, né? México ainda não está certo. E aí, vem para o Brasil, que o Dória está bancando o... Né? Não só que vai ter corrida no Brasil, como vai ter corrida casa cheia. E aí, no dia 21, a rodada 21, que seria do dia 19 a 21 de novembro, não está fechada ainda. Então, ela pode voltar tanto para ali para o Bahrein, fazer o circuito, o anel externo de novo, né? Do Bahrein, ela pode ir para o Catar, que tem um circuito também. Agora, pelo amor de Deus, só não me façam rodada dupla na Arábia Saudita. Cara, né? Porque... É muito doido, porque assim, esse calendário de 23 semanas de corrida é um troço muito doido, né? Porque assim, você basicamente não tem espaço de remanejar as coisas, né? É porque assim, o que eles estavam... É porque eu achei ele muito audacioso, vamos botar assim, pra pandemia, né? Uhum. E porque seriam aquelas três corridas juntas, né? Então, você teria uma, né, dia 29 de agosto, no dia 5 de setembro e no dia 12 de setembro. Uhum. Aí pula para o dia 26 de setembro, dia 3 de outubro e dia 10 de outubro. Bizarro. Então, tipo, aí você sai do tipo, Rússia, Turquia, Japão. Aí dá um tempo, você descansa, ok, beleza, valeu, galera. Dia 24 de outubro, Estados Unidos, dia 31, México. E dia 7 de novembro, já no Brasil. Então, de novo, três rodadas muito próximas uma da outra. Sim. Por conta disso, a única coisa que você consegue fazer é rodada dupla. Aí, o que seria possível fazer no caso do Japão? Ir para o Bahrein, que é ali perto, né? Já tá tranquilo e já tem toda a logística, tá tudo... Né? Uhum. Dá para fazer direitinho, ou fazer rodadas duplas. O Brasil é assim, meu sonho de princesa, porque o Brasil vai ser uma das corridas sprint, né? Das qualificações sprints. Seria rodada dupla no Brasil com uma sprint e ainda coloca um carnaval no meio para a gente ser feliz. entendeu? Não, cara, é tipo, você quer fazer o dobro de aglomeração, não, Júlia, não. Não, não é carnaval no meio, é um desfile de escola de samba, entendeu? Pra gente, cara, que tá assistindo. É tipo, ainda que você tivesse, sei lá, exigisse carteirinha de vacinação de todo mundo que entrasse no circuito, é aglomeração, cara. Tipo, eu sei, mas deixa eu sonhar. Você vai ter doença espalhando, você tá aí com a porra das novas variantes, novas cepas da doença. Tipo assim, cara, que ideia idiota. Enfim, né? Mas o que esperar também dos nossos governantes, né? Foda-se. Então é isso. Temos aí um calendário meio louco que a gente está literalmente em pleno campeonato sem saber que provas vão ter, né? Não. As próximas quatro estão garantidas. É, tudo bem, né? Garantido nada está, né, Júlia? Então... tudo bem, você entendeu. Né? Estão previstas, né? Pode falar. Não, até o momento não estão adiadas. Então aí, dificuldade, aí podemos ter surpresas aí ainda para o final do ano de... ainda mais nesse campeonato que está super disputado, né? A gente não sabe ainda, literalmente não sabe ainda, que prova pode decidir o campeonato, né? E tem isso, porque dependendo das corridas, a gente até comentou um tempo atrás que tem circuito que é melhor para um carro, que é melhor para outro. Então, dependendo do que possa ser cancelado, do que possa entrar, pode vir a beneficiar sim uma equipe ou outra. Justo. Né? Tem que ter cuidado com isso também. Tem assim, que... poderemos ter chororôs. Ah, sim, com certeza. Já vimos isso, já estamos bem cientes disso, né? Inclusive, a gente vai comentar essa coisa agora, que temos o campeonato, né? Temos o campeonato novamente. Cara, que campeonato? Agora, se não me falha a memória, no nosso último MD Motor, eu perguntei previsões sobre o GP da Hungria e a previsão era de que seria chato. Eu disse que como da... Porque a França foi legal, era capaz da Hungria ser legal. Eu tenho certeza. Porque senão você quer achar. Porque é o seguinte: GPs normalmente chatos são Mônaco, França, Hungria. A gente sabe que nada acontece nesses lugares. Mônaco não é chato, Mônaco tem sempre o inusitado. É uma corrida ruim, mas não é um GP chato. Não dá pra passar, cara. Mas acontecem coisas esquisitas em Mônaco, isso é legal. Tá, ok, ele vai de gosto. Mas acho que o que mudou... Tivemos a França, que foi muito interessante. Esse GP da Hungria foi a nossa amiga chuva, né? Você que sempre tá torcendo aí. Sim, e assim, foi uma chuva... Na verdade, quem fez o GP da Hungria foi nosso amigo Bottas. Bottas? O que aconteceu? Tava naquele chove, não chove. Choveu 2 horas antes da corrida. E no início estava aquele... meio garoa, choveu, mas o asfalto está molhado, mas não está caindo água mesmo. Primeira curva, primeira volta, né? Ali, tipo, você sabe, o GP da Hungria... A primeira curva é levemente parecida com a do Bahrein, né? Uma reta e uma curva meio aberta. E ali o Bottas, ele resolveu fazer strike. Mas o rapaz deu... Ele perdeu o ponto de freada e deu no Norris. O Norris pegou o... Júlia. Perdi a Júlia. E o Lance tirou o Charles Leclerc. Né? Calma que ficou um tempão em silêncio aí. Ah, desculpa. Onde foi que me perdi? Você falou que o Bottas tirou o Norris e daí por diante. Aí eu perdi. Então o que aconteceu? O Bottas perdeu a freada, pegou o Norris por trás. O Norris bateu no Verstappen. E nisso o Bottas já sem controle pegou o Checo Pérez. Então foram duas Red Bulls, uma McLaren. O Ricardo foi meio assim, mas não sofreu nenhuma grande avaria. E o Lance Stroll também, mas aí mais para trás, o Lance Stroll também pegou o Leclerc. Deu a famosa estrolada. Foi muito parecido, na verdade, os dois. Eu não sei se no caso do Stroll foi porque ele não conseguiu frear, porque de repente todo mundo parou. Agora, o do Bottas é o típico batida de largada de corrida online, sabe? Alguém perde o ponto da freada, pega o coleguinha da frente e vai. Beleza, aí nós temos bandeira vermelha, e aí vem uma coisa muito interessante, porque a gente teve bandeira vermelha na Inglaterra, né? Uhum. Aí o pessoal, não, porque em bandeira vermelha não pode consertar carro, que é um absurdo mexer em carro durante bandeira vermelha. Quem estava reclamando foi o pessoal que torce contra o Hamilton, né? Porque ele precisou alterar a coisa. Precisou. O carro do Verstappen foi todo recolado na Silver Tape. Então fizeram a mesma coisa, né? E aí a gente tem um segundo momento muito estranho, mas cara, muito estranho dessa corrida. Esse foi um dos momentos que, assim, da minha memória de Fórmula 1, esse aí vai ficar junto com o Hamilton chegando com três rodas. Aquela porra daquela largada de Indianápolis, acho que foi Indianápolis, não foi? Teve só seis carros. É, ainda na cinco. São cinco carros, né? Carros. Não, são seis carros, desculpa. E essa porra dessa relargada da bandeira vermelha? Que foi um negócio absurdamente esquisito. É, o que acontece, né? Você tem a relargada parada, então você tem de novo uma volta de apresentação. Nisso os carros começaram a ir todos pro box pra trocar. Viram que o... Só pra explicar aí pra galera, né? Você vai ter, de novo, aquela primeira volta de apresentação, que nem você tem no início. É realmente uma relargada parada, como se você estivesse começando a corrida de novo, né? Só que já tem voltas de contato. Então, você tem aquela primeira volta de apresentação, né? Volta de aquecimento. Aí você para de novo na sua posição do grid, né? A sua posição correta de largada. E aí você tem as luzinhas apagando e a largada normal. Só que, se você decidir que vai pro box pra fazer alguma alteração, trocar pneu, alguma coisa desse tipo, você vai sair do box. Então você tem que esperar todo mundo do grid passar para só depois você poder sair. Então, assim, é uma péssima decisão, porque, teoricamente, se você era, sei lá, o terceiro, o quarto, o quinto, você vai sair em vigésimo, né? Então, é algo que as pessoas evitam. Às vezes vale a pena, porque se você achou que, tipo, você achou que a pista secou mais do que... Por causa da chuva, né? O que aconteceu? A galera ficou assim, acho que a pista secou. Se eu trocar pneu agora, mesmo que eu vá para o final do grid, eu vou ter vantagem porque essa pessoa que vai sair agora na minha frente vai precisar trocar pneu depois. E eu já vou pegar ela mais rápido, né? Então, vou ultrapassar ela por ter feito essa manobra, né? Esse seria o pensamento de quem entrou no box. O problema é que não foi... Pessoas pensaram a mesma coisa. Pois é, o problema é que não foi um, dois, cinco... 10 pilotos. Foi todo mundo menos o Hamilton. Ninguém tem... Assim, o pessoal da Mercedes, não, a gente apoia essa decisão. Cara, eu juro que eu queria muito entender o que estava passando na cabeça da Mercedes. E aí, assim, você comentou, né, que aquela largada... Porque em Indianápolis foi a mesma coisa. Eles fizeram a volta de apresentação... Sim. E depois foi todo mundo recolher o carro, né? Voltou pro box. Teve uma corrida, eu não lembro em que ano, que o Schumacher ganhou de dentro do box. Nossa! Porque, teoricamente, você cruza a linha, né? Eu não lembro por que que isso aconteceu, eu juro que essa corrida eu não lembro. E agora você tem uma largada de um piloto só. Uma largada então, de um carro só, cara, que cena. É muito boa a cena, e obviamente teve foto disso em todos os veículos online no dia, que é muito bom, que é um take de frente, que você vê o carro do Hamilton, um espaço tremendo, que devia ter mais 19 carros ali, e o carro de segurança lá atrás, né? O carro de segurança fica assim, e eu faço o quê? Sim, já teve isso, né? Tipo, e aí, eu vou embora, eu corro com o Hamilton? Eu vou atrás do Hamilton ou eu vou espero todo mundo passar pra poder ir? É muito doido. É aquela coisa do tipo assim, what the fuck? E aí tem outra coisa, porque como... Depois a gente foi ver que no rádio, né, durante a volta de apresentação, o Hamilton foi comunicando a equipe pelo rádio, tá seco, tá seco, tá seco, tá seco. A cada curva que ele passava, ele ia informando pra equipe que tá seco. E a equipe falou, foda-se, Vai pro pneu de chuva mesmo, irmão. Alguém ficou comendo pipoca lá. É. Tipo, alguém tava brigando com o Bottas, alguém tava brigando ou dando tapinha na costa do Bottas, tipo, valeu aí, amigão. menos duas Red Bulls. Porque comeram mosca, cara. Não tem como. E já tem outro detalhe. A ordem que tava vai toda embora porque a ordem de box é diferente para cada equipe. Então, às vezes você era, sei lá, o sexto, mas na hora que você entrou, o teu box é lá na frente. Nisso, o cara que já trocou, ainda tem isso, né? Porque tava todo mundo trocando, então tinha que trocar os dois carros, né? Esperava, saía, trocava, esperava, saía, trocava. Acabou mexendo na ordem. E isso explica por que, por exemplo, o Vettel foi lá pra frente. Ficou todo mundo de cara, porque o Russell, de repente, estava em segundo, aí, de repente, ele volta pro box e você vira assim, que diabo aconteceu? Sabe? É nesse momento que o Raikkonen quebra o carro do Mazepan. Então, assim, várias coisas acontecendo. Então, você tem a largada, Hamilton vai e vai saindo uma filazinha de carros, né, filha indiana, por trás deles. E aí você tem Ocon na frente, Vettel, e quem que tava em terceiro, gente? Boa parte da prova. Eu acho que é o Carlos Sainz, né? Que quase não muda depois. Acho que era o Sainz. Que depois quase que não muda a lógica. E aí você... E aí nisso você ainda vai ter gente que vai rodar. Aquela chuva que vem em meia hora que nunca chega. E aí o que acontece? Pela Mercedes ter dado mole, o Hamilton tava virando muito devagar. Pode. Mais devagar que os outros. Ele teve que ir pro pit logo depois. E aí vira a corrida de recuperação do Hamilton. Sim. E assim, são várias corridas de recuperação. Alguns pilotos conseguem, outros não. Então, por exemplo, você tem o Verstappen e o Ricardo sofrendo para passar o Williams, sabe? E aí, no caso do Verstappen, é porque o carro dele estava variado, é verdade. Uhum. O carro dele estava tipo, quase que um papel machê. Porque teve isso, né? Você teve que você comentou lá no início, né? Eles fizeram o possível para consertar o carro, mas parece que teve uma questão ali de assoalho que não dava, era só recolhendo o carro e montando de novo, né? Sim, isso. Isso não dava para fazer, que o assoalho dele realmente ficou não digo quebrado, mas ficou, tipo, fora do que seria o funcionamento ideal o tempo todo. Avariado. Correu avariado mesmo. Então, foi aquela coisa, vê se tu termina nos pontos pra gente não ficar no prejuízo. E no caso, a lógica da Red Bull fazia sentido. Porque, querendo ou não, ele tem braço, e da mesma forma que na primeira curva foi um monte de gente, nada impede que, tipo, numa relargada, numa bandeira amarela, vá uns três, quatro ali também, e, tipo, ali qualquer ponto é ponto, né? Exato, né? Cair uns pontinhos no colo sempre é bom. O que a gente vai ver que acaba correndo no final da corrida, a gente vai chegar lá. Exato. Então, a lógica deles não estava errada. Agora, o circuito da Hungria é um circuito muito ruim de passar. Ele tem umas retas, mas é difícil, não tem espaço para abrir asa móvel. Ele é meio chatinho. Por isso que o pessoal fala assim, a corrida é chata. Porque não tem muitos lugares para ultrapassar. Só que aí a gente vê que isso também acaba tornando uma corrida boa, porque, assim, era pro Vettel ter passado o Ocon. Não passou. O Ocon segurou o Vettel em alguns momentos que você vira assim, como? Sim. A Aston Martin sacaneou, tipo, perdeu 2 segundos muito, muito preciosos no pit stop. Perdeu, mas mérito do Ocon. Sim. E aí você vai ter depois... Ele basicamente segurou o Vettel durante muito tempo ali no final da corrida. Sim, e um dos motivos até da desqualificação do Vettel pode ter sido isso, sabe? Justo. Dele estar botando gasolina, né, porque você mexe ali com a gasolina, né, dos três e um deles para você pegar mais potência, ele pode ter consumido mais. Obviamente que alguém ali na Aston Martin tipo, de novo, comeu mosca e não avisou o cara. É. Porque o Jorge saiu e disse, larga o carro aí, filho, uma hora a gente vem buscar. E aí eu não sei se deveria ou não ter sido descontado a gasolina da segunda volta de apresentação. Aí, de novo, aí é com a FIA, não sou eu que vou mexer nesse vespeiro. Mas, bom, falaremos do Vettel. Antes de falar de tudo, primeiro, o GP na Hungria, a Hungria é um dos países homofóbicos, com leis, tipo, absurdas. Estava o nosso amigo Vettel com o All Star especial do Pride, né? Então, assim, com arco-íris e o solado todo colorido. Eu acho que o GP estava ocorrendo exatamente no momento de ou discussão ou de votação, realmente, dessa questão de diminuir ou revogar direitos para a população LGBT. Então, esse era um tema que estava em voga na Hungria naquele momento, e exatamente por isso vários pilotos se posicionaram ali naquele fim de semana. E assim, alguns mais abertamente que outros. E o Vettel, tipo assim, tava, cara, foda-se, não sou húngaro, tô aqui, não vou deixar de falar nada, não. E aí, ele, porra, o Vettel ficou arco-íris o fim de semana todo, assim, foi incrível. Exato, e assim, mas durante a Eurocopa, quando a Hungria ia jogar na Alemanha, eles pediram pro Allianz Parque vir com as cores do arco-íris, né? Porque foi em junho, era o mês do é o Pride Month, é o mês do orgulho, né? Então, eles já tinham feito isso, de deixar o estádio nas cores. Aí, para evitar uma treta, ele falou assim, não, fica aí de boa, tá? Aí a FIFA não deixou. Aí o Vettel veio de arco-íris, assim, máscara de cor de arco-íris, tênis de cor de arco-íris, camisa cor de arco-íris, e foi engraçado texto também, que... Né? Tinha mensagens de texto e tal, na camisa, e tudo. Ele, cara, então, é nosso. E capacete, puta capacete bonito, cara. De novo, Vettel é uma boa pessoa. Tá. E aí você teve. Voltando pra corrida, você teve o Ocon que segurou o Vettel. Não, eu achei. Júlia, você botou no pause da ligação aí. Fazer o pit stop, ele tava lá segurando o trenó. Você clicou no pause de novo sem querer, Júlia. Desculpa. Eu ia te interromper mesmo, porque eu ia falar dessa questão do Vettel lá, das políticas do apoio à população LGBT e tal. Que você acha da teoria da conspiração de que a desclassificação do Vettel foi meio que uma forçada de barra por conta desse posicionamento dele? Quando ele é chamado a primeira vez para, né, quando contam para ele, você está sendo chamado lá na salinha da direção, o Vettel acha que é porque ele foi para a parada com essa camisa, né, com a camisa cor-de-rosa. Aí ele manda, se quiser me desclassificarem por conta disso, que desclassifiquem, né? E aí ele falou assim, não, era uma questão de combustível, tá, blá, blá, blá. Cara, faz sentido? Faz, porque a Aston Martin poderia argumentar que só o fato de ter feito mais uma volta de apresentação deveria desconsiderar. Aí eles primeiro falaram, não, que tem uma bomba, que não sei o quê, porque eles tiraram, tem que ter um litro de gasolina, o que não faz o menor sentido. Tinha 0,3 no carro do Vettel, quer dizer que o carro do Vettel estava consumindo mais. Eu não sei, eu juro que sim. É muito fácil acreditar em teoria da conspiração, mas também a Aston Martin, né, que é ano passado a Racing Point, que brigou, encheu o saco o tempo inteiro para provar que não copiou a Mercedes. Justo. Brigou com Deus e o mundo. Ia deixar um segundo lugar, porque assim, um segundo lugar para eles davam um salto na classificação de construtores. E o Vettel também era o segundo lugar dele. Sim, então ele dava uma subida boa na coisa. Então você fica do tipo, porra, foi muito fácil deles abrirem mão. Então, pode ser político, mas caraca, será que Será que eles iam fazer isso mesmo por politicagem, cara? E o Vettel não iria reclamar se fosse politicagem, ele não ia abrir a boca? Porque o Vettel tava tipo, foda-se aí, meu filho, eu já tenho quatro títulos. É. É estranho, é complicado. Então eu fico na dúvida. Mas aí, beleza. Aí volta o que você falou que você, quando você botou no pause aí, que eu perdi todo o diálogo depois. De que eu tava falando? Do trenzinho do Latifi? Talvez seja isso. Ah, então tá. Então, você tem momentos interessantes, porque o que acontece, né? Por conta da saída da saída dos boxes, você teve gente que ganhou lugar, gente que perdeu lugar. Então o Latifi acabou ali entre o oitavo e sétimo, oitavo, e por conta do próprio circuito da Hungria, o pessoal não conseguia passar. Então você tinha um trenzinho ali do Latifi, o Latifi na frente, o pessoal sem conseguir chegar e aproximar. E aí, você tem o Hamilton tentando passar todo mundo. E muitas dessas coisas foram decididas exatamente na troca de pneus, né? Na hora dos pit stops. A Aston Martin sempre com a teoria de deixa os meninos aí e uma hora a gente lembra de chamar eles porque tem que ter uma troca obrigatória. Ah, né? Que nem precisava, que já tinha feito, mas não ia dar conta. Mas fica aí. Aí chega um momento que o George crava, né? Se você queria aquele momento assim, olha, se você acha que eu vou brigar com o Lewis, não, porque o Latifi estava na frente dele e o George ainda não estava na zona de pontuação. E a prioridade é sempre do George, né? Como assim, se fosse o primeiro piloto. Então ele entra primeiro no pit stop, a estratégia oficial é dele. E ele solta no rádio, e essa coisa do rádio todo mundo escuta, que se fosse para sacrificar a corrida dele, George, para que o Latifi ganhasse ponto, sacrificassem. Isso, aquela lógica de o importante é que a equipe está com chance real de ganhar ponto. Exato. Então foda-se a minha corrida. Né? Exato. O que também significa que Toto me contrata que se precisar eu vir escudeiro do Hamilton. Sim, não, é tipo assim, gente, eu sou o melhor escudeiro que vocês podem contratar. Tá aqui meu currículo. Exatamente. Tá aqui, olha o tamanho do meu escudo. Rapidinho, deixa eu beber água. Né? Não, é lógico que tem isso. Mas eu também, tipo assim, tem obviamente essa coisa dele pensando na carreira, mas eu acho que como estratégia de corrida também é muito bacana. Porque assim, tipo, você tá colocando a equipe ganhar pontos em primeiro, que é uma coisa que em última instância é melhor para você do que você não ganhar pontos e seu companheiro também não ganhar pontos. Exato. E no caso da Williams, ela fez um ponto em 2019. E depois, 2019, naquela corrida maluca da Alemanha, que o Kubica consegue um ponto. Em 2020, ela não fez um pontinho. Até ia colocar o Russell numa posição até confortável, do tipo, poder cobrar esse favor no futuro, em outra corrida, sabe? Tipo, agora eu quero meu ponto, sabe? Tipo, agora me prioriza. Porque aquela vez eu abri mão. Sabe? Tem esse tipo de coisa também. Né? Mas foi legal. Prioriza o Russell, gente. Não, tadinho. Sim, assim, tipo, sabe, ele ia ter um peso maior ali num ponto futuro que ele quisesse. Mas acabou que deu mais certo do que eles pensavam, né? Exato. E aí, o que que acontece? Você tem o Verstappen com muita dificuldade de passar, Ricardo com muita dificuldade de passar. Cara, eu diria que o Ricardo tá com muita dificuldade de andar, cara. Então, tá complicada a vida do Ricardo, não dá pra entender. Nesse ano como um todo, ele tá demorando pra se achar lá com o carro, com não sei o que, blá, blá, blá. Mas nessa corrida especificamente foi demais. Tava muito aqui em termos de performance. Porque o carro dele, não parecia que tinha se envolvido, tava com alguma ziquezila também, não, parecia ok. E o fato dele não conseguir ter o mesmo ritmo das outras pessoas, dos outros pilotos, ficou bem complicado, né? Não, ele tava... Eu lembro dele perder a posição com os carrinhos meio merda atrás dele. Fiquei assim, porra, esquisito, sabe? Então, assim, ele demorou para passar o Mick Schumacher, sabe? Assim, com dificuldade mesmo de passar muito esquisito. O Mick Schumacher. Porque, assim, olha, na primeira... Eu abri aqui o negócio só para ter certeza. Na primeira volta saíram o Norris, o Bottas, o Pérez, o Leclerc e o Stroll, tá? Aí o Mazepin, desculpa, sai logo naquela primeira volta. E aí fica, tipo, Giovinazzi na frente, Raikkonen. O Ricardo não consegue passar direto, sabe? E aí você tem ali na frente, você tem... A grande briga é Ocon, Sainz, Vettel e Alonso. Gasly roda ali e o Hamilton brincando de vou escalar. Vou escalar. E todo mundo vê assim, filha da puta, vai conseguir, cara. Vai, vai. Aí aparece a cartinha Alonso. E aí, isso é tão bonito, porque nada me irrita mais do que essa galera que acha que porque o piloto fez 30 anos, ele merece ser jogado no poço do piche, ele não consegue mais virar um volante. Olha só, Júlia. Oi. É bizarro que, assim, a referência ao posto de piche não faz nem sentido para essa galera que acha que 30 anos é velho. Então, assim, Bem, mas é porque eu pra acho uma entender referência. o quanto que a gente está falando de diferença geracional, isso é muito engraçado. Vocês estão Tudo usando bem. uma referência que eles não têm. Mas ela é muito boa para deixar de não usar. Se você não entendeu, você é muito jovem e fica aí na sua. Mas então, pessoal, quando o Alonso Você não voltou, o pessoal. entendeu, provavelmente você não tem idade para vacinar ainda. Depende, se você for professor, você tem. Vai. Tá? Então, eu posso pagar de novinha porque eu sou professora. Disse, não, gente, é só 21, mas porque eu sou professora. Tá, não, deixa eu parar de mentir minha idade. Então, quando o Alonso voltou, o Alonso é o segundo mais velho do grid, né? Aliás, não sei se você chegou a ver antes de começar aqui a gravação, que eu mandei uma matériazinha lá, que é basicamente o Vettel e o Alonso meio que rasgando elogios um pro outro. Sim, eu vi. Não, eu acho que é isso. Você sempre fala do Vettel, né? Como ele é uma pessoa legal. Eu acho que o Vettel se tornou uma pessoa legal. Porque, assim, eu achava ele insuportável quando ele chegou na Fórmula 1. E eu acho que depois daquele início dele super vencedor na Red Bull. Quando ele começou a amargar uns anos de não ter nem chance de campeonato, eu acho que isso meio que fez bem para ele, em termos de eu ser o meu lugar na Fórmula 1, sabe? Tipo, ele é um maluco que não deve nada a ninguém, que tem uma puta história, óbvio, mas, tipo assim, não é melhor do que ninguém, sabe? Nesse sentido de não tá acima dos outros, de ser escroto, sabe? Então. Eu acho que também tem o fato dele ter resolvido começar a repopular. Repopular, não. Botar mais pessoas na Terra. Ele resolveu fazer mini vertinhos. Justo. Isso acaba também de assim, pô, né? Não, Vamos ser aí menos babaca. o Vettel para mim é a pessoa que a idade fez bem para ele. E eu acho Fez. que não sei se a idade ou pelo menos o fato de ter sido quicado da Fórmula 1 e depois voltar, cara, parece que o Alonso voltou outra pessoa, né, cara? Eu acho que ele não foi ser quicado. Eu acho que ele passear por outros ambientes, Pode ser, ter pode ser. ficado de cabeça para baixo em rally, ter tomado porrada na Indy, sabe? Porque são porradas diferentes, deu uma baixada no ego do Alonso. Porque o problema do Alonso sempre foi o ego dele. Que o cara é bom, assim, eu vi o Alonso correr, tu viu o Alonso correr. A gente sabe que o cara é bom. Porra, demais, Só demais. que às vezes a gente ficava puta de correr, É aquela matéria lá que é o Vettel falando, né? Cara, eu cresci, né, alemãozinho, eu cresci vendo Schumacher como ídolo supremo inalcançável. E aí, de repente, comecei a ver esse maluco novo ganhando do Schumacher, assim. Tipo, o Alonso é o cara que tirou a vitória em cima do Schumacher quando parecia completamente impossível tirar a vitória em cima do Schumacher, né? Exato. Então, assim, o Alonso sempre foi. Só que a gente, pra galera, né, mais nova, em 2005 era pouquíssimo rádio que a gente tinha acesso, quando tinha acesso a algum rádio, né? Então a gente não, já não conhecia muito bem as personalidades do piloto e a gente já conseguia ver que o Alonso era um babaca. Sim, sim. Imagina se a gente tivesse esses rádios com o Alonso no ápice. Caraca, velho. Ia ser difícil. Mas e quando ele volta, agora, ele volta assim. Tem alguma coisa pra provar? Não. Tô aqui porque eu sou foda. E me quiseram de volta. E ele segura o Hamilton de uma forma. Sim. Linda. Caraca, fazia tempo que. Puta, fazia tempo que a gente não via, tipo assim. Exato. São dois pilotos muito bons. Não é um piloto muito bom segurando um piloto ruim. O Vettel falou isso nessa matéria também, né? Que quando ele e o Alonso estiveram disputando posição em alguma corrida dessas, que ficou tipo roda a roda, tal, assim, ele falou que ele estava sorrindo dentro do capacete, porque ele sentia falta de momentos assim na Fórmula 1, sabe? Então, tipo, isso, eu quero ter um cara que eu tenho dúvida se ele é melhor do que eu, me forçando a passagem do meu lado, sabe? Isso é muito bacana. Assim. É óbvio que o piloto quer momentos assim. Ele quer ganhar, ele quer ser o cara que vai disputar, vai ter uma disputa difícil, vai sair na frente, lógico. Mas ele quer ter a disputa difícil, né? Sim, e ele também não quer que seja dado, e ele não vai empurrar pra fora, do tipo, ele não vai usar um triquezinho assim, de tipo, dar um totozinho na roda, ou forçar mesmo, não, ele vai, né, como diz, you always leave the space, alguém tava zoando ele, que ele sempre falava isso nos briefings de piloto, e ele realmente deixava. Se eventualmente o Hamilton consegue passar, né? Mas, assim, sempre teve. Em nenhum momento ele fechou de forçar ir pra grama, alguma coisa assim. E foi lindo, cara. É uma das melhores imagens, sabe? Porque, realmente, você tá certo. Teve, eu acho que foi no primeiro... Na primeira da Hungria... Na primeira da Áustria... Ou foi em Portimão um desses pegas entre o Vettel e o Alonso, assim, não valendo nada, sabe? Não, era ali, tipo, 11ª posição que estavam disputando, um negócio assim. 12ª, 13ª, alguma coisa assim, não vai. Mas assim, pela diversão de estar os três, então teve uma que foram os três, que era ele, era Kimi Raikkonen, Vettel e Alonso. Você olhava assim, então, meu Deus. Eu ia até citar isso, que, tipo, eu acho que o Vettel tá naquela do tipo assim. Depois que a Ferrari não... Né, ele entrou na Ferrari para ganhar títulos, né? E aí não ganhou títulos na Ferrari. Depois a Ferrari entrou em crise e ele passou a estar na Ferrari por vitórias. E as vitórias não vinham mais, quando vinham eram para o Leclerc. Então, assim, quando ele saiu da Ferrari, ele estava naquela coisa de a recuperação possível que ele teria com a Aston Martin. E agora ele está novamente nessa de... O objetivo dele é claramente brigar por pódios, brigar por pontos para quem sabe ganhar uma corrida. Né? Ele não está brigando por campeonato, mas ele está nessa questão do tipo, eu quero pódios, eu quero pontos, eu acho que o carro é capaz, eu sou capaz disso. Ele está nessa situação específica. O Alonso... E nesse ponto, a experiência do Alonso é muito parecida com o do Vettel na Ferrari. O Alonso vai para a Ferrari depois que o Kimi é campeão em 2007, o Massa é campeão por 30 segundos em 2008, né? E aí em 2009 foi aquela coisa meio bagunçada, não sei o que, em 2010 o Alonso vai para a Ferrari. E aí é quando a Ferrari... vira de novo um trator. É. Sabe? Ninguém entende o que aconteceu. Então, os dois tiveram uma experiência muito parecida. A única diferença é que o Vettel continuou amando a Ferrari. A Ferrari que parou de amar o Vettel. E o Alonso tá assim. Você tá pagando meu salário? Tô, então tá de boa. Ah, não tá mais? Então, foda-se. Justo. E assim... Eu acho que enquanto o Vettel estava nessa vibe que eu falei, eu acho que o Alonso estava naquela coisa de, tipo, entre o Vettel do tipo, eu espero conseguir pontos, e o Raikkonen, que tipo assim, eu tô aqui agora só para me divertir, eu acho que o Alonso tá nesse meio termo, E isso faz a presença dele nas corridas ser maravilhosa. Eu acho que talvez agora que a Alpine evoluiu o suficiente, isso é um negócio que tinha falado depois quando falar do resultado da corrida, que tipo, cara, todo mundo da Alpine, todo mundo, do Ocon ao mecânico, ao chefe de equipe, todo mundo acreditou parte dessa vitória ao Alonso, né? É um negócio de louco, assim. Sim. Então, assim, isso a gente já viu que, tipo assim, tem dedo do Alonso lá, com certeza, assim. Mas acho que talvez, cara, agora com a Alpine... Semana do aniversário do Alonso, cara, pra melhorar as coisas. Então, com a Alpine evoluindo, né, a gente tá vendo que ela tá evoluindo claramente, talvez aí o Alonso vá mais pra essa faixa de pensamento do Vettel. Mas acho que até esse ponto que a gente tá vendo no campeonato, o Alonso tava muito mais... Eu tô aqui pra curtir o momento, que nem o Raikkonen, sabe? Isso pra mim é muito bom, porque assim, você tem um piloto muito bom que tá ali pra, tipo, vou dar trabalho pros garotos, pra mim é maravilhoso. É aquela coisa, né? Tipo assim, eu critico bastante o Raikkonen, mas tem dia que ele acorda e ele vira assim, deixa eu fazer o que os meus milhões... Deixa eu mostrar porque que eu ainda ganho milhões e tô há 20 anos na Fórmula 1. E aí o cara faz umas corridas, umas largadas que você é filho da puta, você correr... Às vezes não é nem corridas, às vezes é isso que você falou de largadas. Sim, às vezes ele resolve assim, cara, eu vou fazer uma volta, duas voltas brilhantes uma depois da outra. Foda-se. E vou mudar o time da corrida. E tipo assim, ele é maluco, né, cara? Ele faz isso, assim, tipo... Ah, o Raikkonen tá lá, tipo, 12º, tranquilão. De repente ele fala, foda-se, eu vou fazer uma volta foda aqui e vou bagunçar o grid. E faz, sabe? É muito doido, cara. É muito doido. Exato. E assim, só esse detalhe, que era fim de semana do aniversário do Alonso. E aí, de novo, né? Vettel sendo a melhor pessoa do mundo. O Vettel comprou aqueles negocinhos de... Não é ser confete pra jogar no Alonso, né? De feliz aniversário. Yes. Porque o Vettel, ele realmente, ele fez 30 anos e fez 70. Porque aí o cara, tipo, virou tiozão mesmo. Ele não sabe, ele, no lugar de apontar pra um lado, ele apontou pro outro. E na hora que ele foi lá, né? Tipo, happy birthday, caiu, tipo, os confetes tudo no chão, sabe? No lugar de cair em cima do Alonso. Mas foi bonitinho. E alguém perguntou se ele tinha comprado um presente pro Alonso, e ele fala que ele tinha esquecido. E aí depois, nas entrevistas, alguém fala assim, agora você vai ter que comprar o melhor presente do mundo pro Alonso, né? Porque faz sentido. O Hamilton muito provavelmente teria passado se o Alonso não tivesse dado o trabalho que deu. O Alonso foi um ótimo escudeiro nessa corrida, tanto que o resultado que a gente viu, né? Teve esse pega final aí, sei lá, talvez as últimas 12 voltas. Acho que o Vettel meio que desistiu, faltando umas duas ou três, mas teve pelo menos umas 10 voltas ali, que foi um pega bem honesto ali entre o Ocon segurando o Vettel, e não deu, né? O Ocon ganhou a corrida, né? A corrida doida, a corrida maluca do ano. Que eu falei, né? Que talvez o Tsunoda ganhasse uma dessas corridas malucas, mas não ganhou. Quem ganhou foi o Ocon. E acho que o Tsunoda até chegou bem. O Tsunoda chegou em quinto, sexto, uma coisa assim. Júlia? Tô aqui com a classificação. Eu já tenho de ler. E é engraçado porque, assim, o Alonso segurou o Hamilton um tempão. Uhum. E ainda tinha, pro Hamilton chegar no pódio, e ainda tinha que passar o Sainz. Mas, assim, pô, o Sainz vai dar um trabalhinho, né? De tipo, não. Chegou, passou o Alonso, olhou assim, ah, tem esse carro vermelho, vroom. De novo, mano. Assim, eu sempre torço pro Hamilton, mas, porra, essa corrida tava, tipo, boa demais pro Hamilton não ganhar, sabe? E aí, vamos lá, termina com o Ocon em primeiro, né, tipo, primeira vitória do francês. Sim. Bolsonaro, nosso amigo Vettel e nosso amigo Hamilton. Né? Os três primeiros. O Ocon, que lembrando, voltou para a Fórmula 1, né? Latifi, Russell, Verstappen, Raikkonen. Aí vem Ricardo e Ricardo, Mick Schumacher, Giovinazzi. E esses foram quem terminaram. Só 13 pilotos terminaram. Na verdade, 12, porque o Vettel foi desclassificado por falta de gasolina. Júlia. Então, todos os 18 pontos que ele tinha feito foram pro Daniel. O que deixa o Hamilton em segundo e o Sainz em terceiro. O que faz com que aumente a diferença de primeiro lugar. O Verstappen, que estava em primeiro no campeonato, não está mais. A Red Bull, que estava em primeiro nos construtores, não está mais. E aí vem a grande surpresa, né? Com o Russell e... Ah, não, eu já dei os... Não, isso aqui, a pontuação já tá certinho. Tá aqui, Vettel desclassificado. O Russell, quando ele faz o primeiro ponto dele, ele fica atrás do Latifi. O Russell não consegue passar o Latifi. Então, o Latifi termina em sétimo e o Russell em quarto. Ou em oitavo. Então, o Latifi termina com 6 pontinhos, o Russell com 4 pontinhos. Tá me ouvindo aí, Júlia? Não, vocês não. A Williams, na primeira vez, já manda 10 pontos, assim, né? Tipo, entre os pilotos, o que é bastante legal. Né? Os dois ganhando pontinhos. E o Ricardo, com essa banda de tranqueira, uma McLaren, não conseguiu pontuar. Alô? Tá me ouvindo aí, Júlia? Oi. Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Ah, que esquisito. Não, você... Tava falando que você não tá me ouvindo. Enquanto você tava falando das colocações, que eu ia lembrar que... Lembrando que não só a primeira vitória do Ocon, mas o Ocon chegou a sair da Fórmula 1, né? Então, sim, ele ficou fora. É um piloto que tava arriscado terminar a carreira da Fórmula 1, né? Tipo... Ah, tentou a Fórmula 1, não deu certo, foi para outras categorias, mas ele voltou para a Fórmula 1 e se tornou um vencedor, né? Então, muito bacana também esse retorno aí do menino Ocon, né? Não sei se ele chegou a correr outra categoria ou se ele ficou só com o piloto de testes da Mercedes. Foi só piloto de testes, Então, mas tá falando, mas poderia ser um fim de carreira para ele, né? Sim. E voltou e ganhou, então, né? Muito legal também essa história de retorno. E dessa questão aí da desclassificação aí do Vettel, né, que já comentou mais cedo, mas é bizarro por isso, né? Tipo, você tem a Williams, que nunca ganhava, né, nunca fazia ponto, e agora com essa corrida maluca aí, eles não só fizeram ponto, como pegaram um oitavo e nono, né, ao mesmo tempo. É, tipo, a briga era sempre para ficar no décimo. Mas aí com a desqualificação do Vettel, ficaram com o sétimo e oitavo. Então, assim, cara, ganharam 10 pontos de uma vez. Né? É tipo, pra quem tava sem pontos há 2 anos, né? Imagina, tipo, estão embriagados de ponto agora, Williams, né? É muito bom. Isso eu acho que de tudo foi uma das coisas que me deixou mais feliz, óbvio. Ver o Verstappen sendo, tipo, strike na primeira volta me deixa feliz, me deixou. E porque quando eu vi, eu só vi o Norris batendo no Verstappen. Eu dei um grito: Norris, eu te amo! Porque eu falei assim: agora ninguém pode falar nada da Mercedes. Aí depois eu vi que foi o Bottas que bateu nele. Não, desculpa aí. E assim, eu vi o Verstappen sair na primeira volta, eu virei assim, é agora, rapaz. Aí vi o Vettel na frente, falei assim, meu Deus, meu coração, eu vou morrer. É isso. E aí, o que a gente acabou tendo, né, em termos de campeonato, era que você tinha um Verstappen na 10ª posição com 1 ponto e um Hamilton na 3ª posição com 15. Então você tinha aí um Hamilton abrindo uma diferença de 14, né, tipo, tirando aí 14 do campeonato, né, somando 14 no campeonato, diferença, só que com a desqualificação você teve o Hamilton subindo para 18 e o Verstappen subindo também, mas subindo para 2 só, então você teve 16 de uma vez, né, então nesse campeonato que tá ponto a ponto, essa desclassificação do Vettel aí fez muita diferença, né, 2 pontos a mais. O que é isso, a gente pode levar para outra teoria da conspiração. Hã? Porque quem é que fornece motor para Aston Martin? A Mercedes. Quem ano passado, né? Ano passado a Racing Point era chamada de Mercedes cor-de-rosa. Vai que não rolou um assim, ô seu Otmar. Eu deixo cair aqui uns projetos aqui no chão. Não briga por essa desclassificação, não. Vai ter que abrir carro, não sei o que, mó treta. Esquece aí, eu deixo cair uns papelzinhos aí no chão. Olha só. Tudo é possível. Você tá dando munição pros vestapistas aí encherem o saco, hein? Pô, nem aí, cara. Se tem alguém que chora, o outro lá, o Horner, pode ser presidente da torcida do Botafogo, porque pra chorar assim, puta que me pariu. Ó, e aí a gente tem agora, então, né, falando em choradeira, a gente tem a mudança aí nos rumos do campeonato. Então você tem um Hamilton com 195, o Verstappen com 187, então a gente tem aí exatos 8 pontos de diferença, o que é nada, né? Numa Fórmula 1 em que o primeiro colocado dá 25 pontos, e se você, sei lá, fizer uma curva errada, você ganha zero, então, né, é nada essa diferença. É, o Norris, mesmo não terminando a corrida, continua lá com 113, né, o Bottas também não terminou, continuou com 108. Quem subiu mais nessa, acho que foi o Pérez, né, talvez, dos que estavam aí nessa meiuca dos 100 pontos. Não, o Pérez nem fez ponto, né, tô viajando aqui. É, não fez ponto também, não. Então, é, essa galera da briga da terceira posição, ninguém fez nada nesse último GP. E no Construtores, a gente tem aí a Mercedes 303 contra 291 da Red Bull, ou seja, 12 pontos aí, isso, né? É, 12 pontos, se eu não estou errado. Então, também é uma briga completamente aberta aí. E aí temos aí, finalmente, a Williams com 10, olha só, subiu vertiginosamente no Construtores. Né? Foi para a oitava posição com 10 pontos. Ah! Para! Oi. Voltou, Gil? Voltei. É, eu tô aqui apertando o botão de mutar e desmutar rápido e não tá indo. A Williams passou a Haas e a Alfa Romeo, confere? Foi isso. E aí a gente volta no que a gente estava falando no início. Por que que essas 23 corridas acabam sendo tão importantes? Ah, rapidinho, uma coisa que eu vi aqui agora do Construtores, né, que eu lembrei de ver isso no dia, mas eu tinha esquecido que já faz tanto tempo, que é, com o resultado ruim da McLaren e bom da Ferrari, empataram agora na terceira posição do Construtores. Então essa vai ser uma puta briga aí dessa perna final do campeonato. E de novo, aí voltando, por isso que essas 23 corridas são tão importantes, porque tem corridas que são melhores para a Ferrari, tem corridas que são melhores para a McLaren, tem corridas que a Red Bull se dá melhor, tem corridas que a Mercedes se dá melhor. Então, tirar qualquer uma dessas corridas, ou dependendo de onde fazer a corrida dupla, pode influenciar muito o campeonato. Justo. Uma coisa é uma corrida dupla, quando, sei lá, tá 50 pontos na frente, 50 são duas vitórias, tá? Lá, 100 pontos na frente, sabe? Uhum. Onde não vai ter alteração. Uma rodada dupla, sei lá, na Rússia, ou uma rodada dupla nos Estados Unidos, né? Em Cota, lá no circuito das Américas, faz diferença, porque são circuitos, né, diferentes. Aquele circuito da Rússia é horrível, é aquele circuito onde sair em terceiro é melhor do que sair em segundo, bota em cima da gente. Sabe? Então, eu acho que eles vão tentar manter a 23 por conta disso. E aí, agora eu não vou lembrar de qual circuito é melhor para qual equipe, aí vai ter, são análises técnicas que eu não sei, mas que vai ser muito brigado para ver onde é que vão ser realocado essas corridas, vai ser bastante, vai ser muita conversa ali. Você acha que vão ter momentos de tensão aí durante o campeonato ainda? Eu acho que sim, cara, porque olha só, se alguém fala metade dos chefes de equipe estão brigando, imagina com isso, porque acho que foi o Horner que comentou isso. Eles tiveram acidentes sérios em duas equipes, em duas corridas seguidas, né? Uhum. Problemas com o motor. O Hamilton no primeiro acidente levou 10 segundos, um drive-thru, eu não lembro qual, 5 segundos, acho que foi 5 segundos. O Bottas vai levar 5 lugares de penalidade na próxima corrida. E para Ferrari, para Red Bull, eles vão ter que tomar um motor novo. E aí o Binotto falou assim, quem tinha que pagar pelo motor que estragou seria a equipe que causou o acidente. E aí alguém comentou assim, cara, se faz isso, vai virar um inferno a Fórmula 1. Porque por conta daquela batida, a Red Bull alugou o negócio, fez simulação, não sei o quê, para tentar provar que eles não queriam nem pagar, assim, só queriam aumentar a punição do Hamilton. Imagina se tivesse que pagar um motor. Né? Então, assim, eles têm 3 motores, né, para usar durante o ano, 3 unidades de potência. E a partir da quarta você toma a punição de 10, se eu não me engano. 10 lugares no grid. 10 posições. 10 posições. E você tem agora o custo de o teto de gastos, né? Que é outra coisa que precisa se dialogar. E aí, se toma uma porrada dessas, assim, enorme, que não é possível salvar, como é que faz? Como é que faz com o teto de gastos? Essas são coisas que vão precisar ser conversadas e dialogadas. E ainda mais, são 3 motores, porque essa regra dos 3 motores era quando você tinha 20, né? Agora são 23 corridas. Tem isso, tem que levar isso em consideração, gente. Que eu acho que 3 motores para 23, ainda que não aconteça nada, é muita coisa, sabe? É muito gasto. Ah, mas a ideia é de que eles sejam mais, né, tipo, mais legais pro meio ambiente, não sei o que, assim, galera, mas eu não sei se a vida útil dele também ajuda. Então, exato, vários... existe o desgaste de equipamento, gente, é inevitável. Porque aí também você começa a ir para um lance de você começar a ficar arriscado, começar a ter outro tipo de problema, né? Que aí também já é uma outra questão, um outro problema. Mas o... Cara, essa coisa de motores e de quem paga para quem quando bate, eu fiquei pensando, a gente está nessa Fórmula 1, né, que quando tem um pega, a gente fica fazendo ola na arquibancada, né, arquibancada da sua casa, porque, né, distanciamento social. Mas, tipo, quando tem um pega legal, a gente fica fazendo ola, porque, assim, é tão raro de ver hoje em dia por conta toda essa coisa de que os carros não conseguem andar muito próximos. Com a mudança do formato, com os carros novos, que, teoricamente, vão poder andar mais próximos, tal, vai voltar a ter os pegas mais próximos, de maneira rotineira, uma regra que nem essa de quem tirou quem da pista vai pagar a conta, cara, a Fórmula 1 vai ficar o tempo todo sendo decidida, cada corrida decidindo no tribunal, sabe? Tipo, não, senhor juiz, aqui, ó, a prova há de que o cara que causou o acidente, ele que me pagar, não eu que pagar ele. Vai ficar foda, sabe? Vai ficar... Não, é que nem quando você tá... juridiquês mandando na Fórmula 1, sabe? Você vai manobrar o carro e tem, sei lá, uma Mercedes e uma BMW no meio do teu carrinho popular, que você nem encosta, né? Do tipo, ainda tem 3 metros para trás, você já parou, já tá manobrando de novo, para ter certeza que você não vai encostar. Vai ser isso o tempo inteiro e vai tirar. Pois é, então, ninguém vai tocar numa Mercedes, então, né? É isso. Meu pai, e aí qual que é a graça de novo do negócio, né? Pois é. Não, eu estou falando, exatamente porque mudaram as regras, mudaram o formato dos carros, uma mudança radical, no sentido de tornar a corrida mais, né, os pegas, as divididas mais próximas, se você botar uma dessa de, quem tirou o outro tem que pagar, não, tem que ser punido lá no esporte, mas, pô, pagar com teto de gastos numa categoria que está se encaminhando para ser mais disputada, não faz sentido nenhum, né, gente? Pô. Exato. Assim, é óbvio que excessos já são previstos, por exemplo. Em 97, o Schumacher perdeu todos os pontos. Em 2007, a cada 10 anos, a McLaren foi desclassificada, né? Perdeu todos os pontos também por estar copiando a Ferrari. Então, quando você tem excessos, já tem. Não, é aquela coisa, cara. Digamos que chega na última corrida, o Hamilton tá 2 pontos na frente do Verstappen, e assim que dá a largada, ele entra na traseira do Verstappen e os dois saem da prova. Ali é óbvio que vai rolar uma punição, e, tipo, é óbvio, qualquer um que acompanha a Fórmula 1, que não é um idiota, vai concordar com a punição, porque, obviamente, é uma batida intencional para tirar para ganhar o campeonato, sabe? Tipo, será que a gente já viu isso antes? Já, ou se viu, né? Mas, assim, a questão é, a torcida por alguém, por um determinado resultado, por um piloto, por uma equipe, etc, etc, não pode ser maior do que o que obviamente é intencional ou não é intencional, sabe? Tipo, exato. Gente, o que eu tô vendo de discussão, eu vou botar de novo a culpa no Drive to Survive, na galera que é o fã da narrativa e não da modalidade, digamos assim, da competição. Porque, assim, você eleger alguém para ser vilão e para ser herói não faz sentido num contexto de Fórmula 1. Faz sentido no contexto da sériezinha bonitinha que quer criar a historinha, sabe? Mas ali é uma categoria de, tipo assim, na sua grande maioria, homens ricos medindo quem tem o pau maior, sabe? Tipo assim, a gente coloca entretenimento ali porque a gente é maluco, mas assim... Não é exatamente, não é uma história de heróis e vilões, sabe? Para com isso, gente. Sabe? Eu acho que eu cheguei a comentar isso quando a gente estava falando do Verstappen. O pessoal estava falando do Hamilton de assassinato. O que foi? Repete que eu não te ouvi, desculpa, Júlio. Eu acho que eu cheguei a comentar depois da corrida de Silverson que a galera na internet estava dizendo que o que o Hamilton fez era tentativa de assassinato. Sim, sim. Maluquice, cara. Não, e aí você ouve todo mundo que corre e você fica assim, não... É polêmico, ele deu mais espaço que deveria dar ou não. Ninguém que corre, tirando lá os idiotas chorões da Red Bull, estavam falando que tipo, foi tentativa de assassinato, sabe? Isso é coisa maluquice da internet, cara. Foi acidente de corrida e pronto. Sim, não, é aquela coisa, o cara foi mais descuidado do que poderia ser. A gente não tá falando de um descuidado tipo aqueles pilotos que realmente botavam os outros em risco com descuido, sabe? Não, não. Tá disputando posição, é um momento arriscado pra ambos, assim, sabe? Não é uma coisa de... Também nego age como se, tipo assim, ah, não, o Hamilton falou assim, nossa, eu vou botar aqui o carro aqui, ó, ele vai sair, não vai acontecer nada comigo. Nenhuma manobra dessa é fora de risco pros dois, sabe? Maluquice. Enfim, a questão toda é que eu acho que tem muito da galera que tá querendo botar narrativa de o bem contra o mal, ou de herói e vilão, um troço que, cara, não é nem nunca foi, sabe? Não, e o pior é de botar o bem contra o mal com a Red Bull e com a Mercedes, cara, as duas são do mal. Sim, exato, é o que eu tô falando. É só a briga de empresa grande aqui, não, a gente não tá falando Não, vamos botar o Williams. Não que o Williams seja boazinha, mas, né, agora ela dá perto de pegar a Nath, tipo, não. Não tem uma equipe, né, da bichinha. Tem uma equipe de fundo de quintal correndo contra as poderosas. Não é filme de esporte do underdog. Sabe? Exato. Ah, mas aí a gente pode pegar que a Williams se ferrou bastante. E ainda é um pouco, assim, põe mil coelhinhos voadores, meio de fundo de quintal, porque até a vender foi do Frank Williams mesmo, que começou como empresa de garagem, beleza. Agora, contra a Red Bull... Cara, gente, eu vi assim, onde é que tava esse pessoal em 2012, 2013? Eles não assistindo Fórmula 1, é por isso que eles são desse jeito. A Red Bull ganhou vários campeonatos com o poder do dinheiro infinito. Uhum. Porra, é tipo, não, surgiu uma nova tecnologia, tá no carro. Uhum. Surgiu ontem, compro, tá no carro. Sabe, a gente tava falando de briga de cachorro grande aqui, sabe, então... são umas opiniões que eu fico assim, não é só que são burras, porque opinião burra todo mundo tem direito de ter, sabe? É aquela opinião que você vira e fala assim, meu amigo, presta atenção no que você tá falando, sério. Eu geralmente não entro nessas brigas de Fórmula 1, não, mas teve um dia que aí eu tirei, que eu olhei e falei assim, cara, agora eu vou ter que me meter, porque tem uma galera que tá entrando, e aí não é aquela coisa do tipo, nós somos fãs mais velhos, e aí nós estamos sentados no trono, já vimos de tudo, né, a gente tava assistindo desde que o Verstappen pai pegou fogo, que talvez seja verdade, mas o lance é que a galera não tá entrando, mas não tá procurando entender o que tá acontecendo na história. Sim. O que é minha treta, por exemplo... Você assistiu o último, o Grill the Grid, né? Que o Vettel pegou e falou assim, os campeões de... Ganhei 50 farinas. Você falou assim, filho da puta, rapaz. E aí você pega o Tsunoda, cara, que erra em 2017. Então, assim, galera, tipo, pô, você tá curtindo esporte? Ok, você não precisa saber lá quem foi o campeão da corrida de Mônaco de 82, que venceu, que a corrida acabou, não, broxa. Mas não precisa desse tipo de coisa, mas também entender que, cara, tipo, não, essa narrativa. O Marco não é uma pessoa boa. Sim. O Spice Boy também não é uma pessoa boa. Se você prestar atenção, ele tá lá desde 2005, se rastejando, assim, pelas... Toto Wolff, ele é bilionário, ele não é bom. Sim. A partir do momento que você é bilionário, você tem B, você é bilion, quer dizer que você não é bom. Então, pode... Não adianta. E tipo assim, tá, Hamilton, você é fofo. Você Hamilton e coisas são únicos seres puros daquela pessoa, dessa Fórmula 1. E não tentem me fazer acreditar ao contrário, por favor. Não, mas assim, eu vejo uma galera, tipo assim, por exemplo, um exemplo bem idiota, que, tipo, conhece o nome Ferrari e acha que a galera conceitua a Ferrari por causa do carro vermelho que é famoso, carro esporte vermelho. E, tipo, não pelo histórico absurdo que tem na categoria, que basicamente é uma equipe que é sinônimo da categoria. E é uma equipe, né? Porque, ao contrário de equipes que mudaram de nome e mudaram de marca e eram outras equipes, a Ferrari é sempre a Ferrari. É a equipe, né? É lá a porra de Mugello, é a porra da fábrica. Então, assim... A escuderia Ferrari. A escuderia. É a coisa de que, assim, você tem uma importância histórica que... Cara, se a Ferrari ficar mais 20 anos sem ganhar título, vai continuar tendo a mesma importância histórica, porque a categoria tá escrita a história da Ferrari junto com a categoria, sabe? E cara, eu posso falar isso com total propriedade, porque eu fiquei anos e anos e anos torcendo contra a Ferrari por causa do Schumacher. Sim, né? E cara, a dura é a porra da Ferrari. E o filho da puta ganhava tudo, o alemão desgraçado, sabe? E tipo assim, uma coisa é você, sei lá, estou torcendo contra, outra coisa é você não reconhecer o tamanho, a grandiosidade das coisas, das equipes, dos nomes, dos pilotos dentro da modalidade, entendeu? É tipo assim, cara, você pode até não gostar do Vettel, né? Foda-se, né? O Vettel tá fazendo lá coisas LGBT, tá dando bons exemplos, tal, não sei o quê. Mas foda-se, por um motivo qualquer, você pode não gostar do Vettel. Foda-se, você tem direito. Certo, porque as pessoas não podem, não devem ser boas. É isso. É, enfim. Mas assim, a questão é, ele é um tetracampeão da modalidade, em que você ser campeão é dificílimo, em que você ganhar corrida é dificílimo. Então quando, sei lá, um Gasly da vida, um Ocon da vida, ganha uma corrida... sem ter chance nenhuma de ganhar um campeonato, e todo mundo comemora como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, é porque é um feito muito foda. É muito afunilado você chegar neste nível de competição automobilística, sabe? Você entrar na Fórmula 1, você ganhar uma corrida, você ganhar um campeonato, você ganhar múltiplos campeonatos, sim, são feitos absurdos, sabe? Aí você equipe seja extremamente dominante, como foi o caso do Vettel, como foi o caso do Schumacher? Não, era o que eu ia falar agora. Tipo, o Vettel teve toda uma conjuntura ali em volta dele, né, de a gente pode citar N exemplos na história, o próprio Hamilton, o próprio Schumacher, de estar na equipe dominante num momento em que não houve um competidor à altura, etc, etc, etc. Lógico que tem isso, lógico, não vamos tirar isso, mas tipo, sim, ainda assim o maluco é tetracampeão da categoria, sabe? Tipo, você não reconhecer isso, é tipo, porra, você tá aqui fazendo o quê, meu irmão, sabe? É que o brasileiro faz muito com o Alan Prost, né? Tipo, sim, coloca ele porque foi rival do Senna, e eu acho que isso deveria servir, porque, por exemplo, quando o Schumacher, ele nunca teve um segundo piloto pra perturbar a vida dele. Né? Os dois títulos da... Esqueci o nome. Peraí. Eu tô com... Benetton. Nos dois títulos da Benetton. E na Ferrari, ele era o único piloto da equipe. Uhum. O Hamilton, os títulos de 14 e 15, não. Ele teve que brigar com o Rosberg. o Prost, dois títulos, né? Quer dizer, em um dos títulos ele teve que brigar com o Senna, cara. Uhum. Porque a McLaren tava deixando assim, deixa os meninos brigar. Até quando? Até a última volta. E numa época em que o braço fazia muito mais diferença do que faz hoje. Exato. Então, assim, mesmo que no caso do Schumacher e do Vettel, eles tiveram escudeiros, né? Não segundo piloto, na maioria das vezes, mas você também não pode desconsiderar. Lógico, lógico. Porque, querendo ou não, essa galera fez muito. Mais alguma coisa para comentar? Eu acho que não. Acho que a gente tá aí na boca, né? Semana que vem já é a volta da Fórmula 1, então... Francochan, que é um dos meus circuitos favoritos. Você acha que vai ter acontecimentos mirabolantes nesse, Júlia? Cara, tudo depende de uma coisa, né? Chuva. Chuva? Chuva. Checa aí a previsão do tempo, então. Ah, não adianta de checar a previsão do tempo, cara. Eu só acredito em chuva agora quando tiver pneu verde no carro. Tá certo. Aquela famosa chuva que chega em 20 minutos... Não, não vale. É porque chuva que chega em 20 minutos é todo dia lá na... Lá em Spa, toda hora é Brasil. Não, então a chuva vem em meia hora, beleza. Mas é isso, eu acho que para finalizar, temos um campeonato. O campeonato está abertaço aí. Os ânimos estão acirrados, o que pra gente como torcedor é ótimo, né? E tipo, torcedor do caos, melhor ainda. Torcedor do caos, exato. Tipo assim, cara, é aquilo. A pior coisa é você ver aquele campeonato que é decidido com 6 corridas de antecedência. Isso é a pior coisa. Porque acabou, né? Tipo, você vai ter ali o protocolar, você vai ter disputas ali no meio do campeonato, mas é chato. Que bom que temos um campeonato agora. Eu, assim como a Júlia, temos antipatia por um dos postulantes a campeão? Temos. Isso é chato. Gostaria que ele ganhasse? Não. Preferia que fosse que perdesse por um campeonato disputado. Na última corrida? Sim. Preferia que fosse um campeonato disputado ponto a ponto entre o Hamilton e o Vettel? Preferia. Né? Preferíamos, né, Júlia? Com certeza. Mas assim, não é o caso, mas assim, gostamos que seja um campeonato disputado, sabe? Pô, e, cara, vai ser tão bom, tipo assim, se a Red Bull vira de novo e lá no finalzinho perde, só pra ver a cara do Horner, vai ser lindo, cara. Eu vou rir da cara do Horner? Vou, lógico que vou. Porra. Você acha que não vou? Mas lembra quando? O cidadão tem que ter durante a pandemia, gente. A minha vai ser rir da cara do Horner, é isso. Mas você lembra em 2010, quando ninguém esperava que o Vettel fosse ganhar o título? Porque estava levemente embolado e o Alonso não conseguiu passar o cara lá, porque a bosta de Yas Marina, ninguém passa ninguém. Então, se acontece igual, tipo, tá lá, né, senhor... Precisando passar assim, chegar em sexto. E não dá conta de chegar em sexto, porque a porra do circuito de Yas Marina ninguém passa. E o Hamilton é campeão de novo. E o Horner com cara de tacho. Olha que bonito. Pois é, então. Acho que vai ser um campeonato legal. A gente tem bastante prova ainda. Né? A gente tá na metade? Passou da metade já, né? Não, acho que a gente tá exatamente na metade. Estamos aí na metade. Tem Brasil pela frente, infelizmente. Felizmente para a corrida, infelizmente para nós, povo brasileiro, porque vai ter aí novas cepas automobilísticas rodando, com certeza. E eu acho que o campeonato está legal. Assim, acho que para quem quer ter investir o seu tempo em algo que diverte em termos de competição, mas que não é uma coisa, sei lá, tão apaixonante quanto meu time do coração está jogando futebol. E aí que eu sei que as pessoas realmente levam para um lado muito mais emocional e passional e desesperador. Você quer só ver, tipo, não, eu quero ver esse cara aqui, ó. Vou escolher esse aqui para torcer hoje, o tal do Carlos Sainz, vamos ver se ele vai bem ou não. E pronto, escolhe um e torce. Porque assim, as corridas estão sendo legais, sabe? Esse que é o ponto que eu quero deixar aqui. Que essa última foi um negócio fantástico, se você quiser achar uma reprise para ver, porque assim, ela foi... Acho que foi até uma das poucas corridas que você vê que ela meio que é legal do início ao fim, né? Porque ela teve suas fases e tal, muita tensão, muitos momentos de indecisão durante vários pontos da corrida. Foi uma corrida legal do início ao fim. Então, é uma corrida legal se você, mesmo já sabendo o resultado agora, ouvindo esse podcast, quiser pegar a corrida para ver, acho que é uma corrida bacana de rever, ou de ver pela primeira vez. E eu dou a dica, se você não sabe para quem torcer, toda corrida, chega lá no início, você só joga um D20, né? São 20 posições, vai cair para alguém, e aí você torce para o número que caiu. Olha Boa. Só. Pronto, totalmente na mão da sorte. Aí você pensa assim, hoje eu vou torcer pelo carro 12. Quem é o quem ficou em 12º? Provavelmente deve ser, sei lá, o Stroll. Mas eu vou torcer para esse cara aí. Vai, cara. Aí na próxima você joga outro D20. Pronto, você sempre vai torcer pra alguém diferente. Uma hora você aprende a gostar de alguém. É isso. Boa dica. É, uma boa dica. Então é isso, valeu. Para quem acompanhou, deve ter mais um bloco, comentários, ou sei lá o quê. Deem os parabéns pra Júlia no Twitter. Mas, se quiser mandar Pix, pode mandar Pix também. Quando estiverem ouvindo isso, mandem Pix pra Júlia. Aceitamos? Mandem mimos recebidos, sei lá, essas coisas que as pessoas mandam. É que eu não sou blogueirinha, nunca recebo mimos, então. E aí é isso, vamos ver se aí com as próximas corridas se a gente volta com o time completo. Hoje foi a Sim. versão Pocket, mas rendeu bastante, que a gente foi justamente os dois que mais falam. E a gente se empolga. E se Spa for legal, porque agora vem três de uma vez. Aí eu já vou dizer assim, não, porque Spa é bacana, então com Spa, a certeza vai ser legal. Aí vai vir Holanda, que ninguém sabe o que esperar, e Itália, né? Porra, aí Itália sempre acontece alguma coisa boa, nem que seja um Charles Leclerc embaixo da barreira, mas acontece. Mas vamos ver, pode ser que inverta tudo e seja tudo diferente, mas a Holanda vai valer a pena ver, porque faz tempo que eles não correm na Holanda, né? Verdade, e agora tem vai ser o caldeirão do Verstappen. Vai ser tão bonito, ainda mais, você ficou sabendo que a torcida do Verstappen estava se organizando para jogar tomate no Hamilton na Holanda? Não. Vendo essa não. Depois que rolou na Holanda, na Inglaterra, né? Porque segundo o pessoal da Red Bull foi um absurdo o Hamilton ter comemorado, vencer um grande prêmio. Os malucos aí da Holanda viram assim, então campanha para jogar tomate no Hamilton no GP da Holanda. E aí imagina se o nosso amigo Lewis Hamilton ganha Zandorf. Ele tá tão bonito na frente daquele bando de gente laranja com cara de tacho. Meus sonhos são feitos disso. Eu sou uma pessoa com poucas alegrias. Tá certo. É isso, cara. É o que te fizer feliz, tá certo? É. É isso. Então ficamos por aqui. Valeu mais uma vez, Júlia. Eu que agradeço. Bloco, e nos vemos quando tivermos, sei lá, conseguimos marcar, continuar outra corrida, sei lá quando a gente vai se ver de novo, que essa porra não tem calendário, que nem a Fórmula 1. É tudo zoneado. É isso. Beijo, gente. Tchau. Já tá gravando? Tá começando. Tá começando isso? Agora está. Agora está. Ô, Lojinha, você tem um sério problema, né, cara? Eu tenho várias palavras. É estranho que você é escritor e não deveria ser assim, sabe? Não. Eu sei que eu sou falho, quebrado. É porque ele vai... Quando ele vai escrever, ele vai no sinônimos do Google e fica atacando, entendeu? Porra, direto. Caraca, não, você não... Eu acho estranho. Não, acho que o problema é o tempo verbal que ele responde. Tipo assim, eu perguntei, está gravando? Ele fala assim, está começando. Tipo assim, ele poderia falar assim, não, ainda não. Ou sim, está gravando. Aí ele fala, está começando. Tipo, está começando que... pode significar muita coisa. Pode significar que não está gravando ainda, ou que, né? Ou que acabou já está... de começar. exatamente. Pior que nesse caso é porque eu tô com preguiça e eu só leio o que traduz o que tá no, na barrinha do coisa, que é starting recording. Aí começou, tá coisa? Tá começando, tá starting. E o seu inglês nórdico, amigo? Ah, mas é, né? Tá aprendendo com o Felipe 5 horas, que é alfabetizado em inglês. Foi igual. Hoje, qual foi também a resposta que você deu quando eu perguntei de gravar? Hoje você também deu uma resposta assim, vaga pra caralho, assim. Não, eu? Não, eu? O Lojinha, porra. Ah, deixa eu ver, cadê? Tá catando também. No aqui, meio eu perguntei assim: alguém a fim de uma gravação de emergência hoje à noite ou vamos ficar de folga nessa semana? Aí ele mandou assim: gravo hoje. Aí eu falei: não entendi. É, tipo, isso ele tá ou dizendo isso? Sim. Que tem outra gravação hoje e não pode participar de uma possível gravação do MDM, ou está afirmando que vai gravar o MDM hoje? Tipo assim, ele dá uma resposta, né? Que não diz nada, na verdade. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é o ensinamento? Sempre revisem seus livros várias vezes. Ser evasivo. Assim. Isso é ótimo no ambiente de trabalho, né? Quando o chefe faz aquela pergunta e você dá aquela resposta que pode ser interpretada de muitos jeitos, né? Então, você é o chefe do MDM. É, você é o boss. Tá fazendo coisa? Tô começando, chefe. Tá sendo feita. Não, eu mando sempre o. Eu vou tentar finalizar pra amanhã à tarde. Tipo, é legal que você já jogou pra amanhã à tarde e fala que ainda que vai tentar, né? Então, tipo assim, né? Se o cara fala, pô, e aí? Eu falei, não consegui ainda, né? Eu falei que ia tentar. Só amanhã. Mas, para. Mais alguém selecionou, além de mim, algum comentário? Eu tô com preguiça de selecionar. Eu tô lendo aqui, mas é que eu tô com sono. Eu parei aqui no meio aqui da gravação. Da... Tem muito, né? 91 preocupado comentando. Aí fica cara, difícil. É o meu WhatsApp que tá apitando assim? Deixa eu ver aqui. Confirmações, notificações. É. Não, o meu não é. Tá um barulhão de WhatsApp aí. Mas deixa, é legal. Efeitos sonoros. Efeitos sonoros ao vivo, tem um. Mas tem é que se... Mas acho que só grava, só gravaria se fosse o meu, no meu computador. Se for, ou se for no seu, Lojinha. Eu acho. Não tenho certeza. Talvez. Só tem um jeito de saber, inclusive. É. Amanhã saberemos. Aproveitar que o Léo tá com sono, eu vou começar hoje com as estatísticas da MDM. Mentira. Vou fazer um. Eu podia fazer assim, tipo, ler umas quatro agora, depois, tipo, daqui 20 minutos ler mais umas quatro. Fazer as estatísticas assim no meio do podcast. Ia ser legal. Ia obrigar esses pau no cu que só escuta as estatísticas, tem que escutar o podcast inteiro pra ouvir as estatísticas todas. É verdade. Mas vamos lá. O cara chegou no MDM procurando por. Você mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Vou. Depois a gente faz os recados e os comentários. Não tem problema, gente. Ou a gente deixa os recados por último também, já que virou anarquia. Sim, não, então, peraí, não. Podcast reverso. O cara chegou no MDM procurando por. Eu vou mandar lá no Surubão, viu? Sem contexto. Beleza, já tô aqui. Alô? Caralho. Caiu. Ivo? Nossa, que otário. Caraca, bem na hora, né? Parece até que foi planejado. Muito otário, mano. Ainda bem que você tá gravando a gente xingando ele. Só eu tô xingando. Não, eu tô quieta, pra variar. Pode xingar o Ivo também. Ah, não, eu gosto dele. Não, mas xingar não tem nada a ver com gostar ou não. É, você pode xingar alguém que você gosta. É. É fácil de fazer com que essa pessoa não goste de você, contudo. Ah, não, se você é carioca, o normal é você não chamar a pessoa pelo nome e chamar ele de algum xingamento. Aí falou que caiu, olha só esse caôzinho. Tá aqui no Skype, inclusive. É, não, é um mentiroso. Conto mais. É uma palavra muito bonita, conto mais. Eu falei o quê? Não, eu acho que você falou igual, certinho, pelo menos ouvi. Tá? Eu falei errado, não falei errado? Conto mais. Não é isso? Não sei. Eu tô indo no Google ver aqui. C-O-N-T-U-M-A-Z. Caralho, isso sim é podcast de verdade. Não, porque eu falei certo e você falou errado, seu burro. Tá, esse é um fantástico. Quem é o escritor agora, palhaço? Tá, não é... vamos então, já que a gente tem que gastar tempo. Eu tenho uns recadinhos, vamos para os recadinhos começar então, já que é a ordem. Um trecho do meu livro para ler, aí eu ia ser obrigado a dormir mesmo. Porra, eu tenho aqui um... Eu tenho um recadinho muito importante. Dá seu recado, Júlia, esquece então, logo. Deixa eu contar recado. Uma história muito triste. Eu tinha conseguido uma segunda escola para trabalhar, e aí eu tinha mantido tudo na maciota até carteira assinada, né? Até aparecer lá no coisa de... no aplicativo da carteira digital, do tipo, assinaram a sua carteira. Eu falei assim, caraca, agora eu tenho dois empregos, né? E aí o que aconteceu? Em uma semana, em 15 dias, eles me dispensaram. Porque, não sei, né? Oi? Mas esse é o recado? Calma, deixa eu falar. E aí amanhã é meu aniversário, e eu estou muito triste. Então, se vocês quiserem me mandar mimos, eu ficaria muito feliz. E sim, amanhã, o 20, sexta-feira, dia 20, pode me mandar mimos. Dona, você tá ouvindo seu podcast. Quando ele saiu, é aniversário da Júlia. Mas você pode mandar, inclusive, se você tá ouvindo depois, pode mandar presente depois. E você pode mandar pro Change também, porque é aniversário do Change também no dia 20. Isso é verdade. Passa o Pix aí pra galera te mandar dinheiro, pô. Poderíamos passar o Pix também. Eu achei engraçado o Léo falando se é verdade, como se a Júlia tivesse mentindo sobre o aniversário dela. Não, é porque é aniversário do Change também. Não, eu entendi, mas ele falou do Change. É, isso é verdade, do Change é aniversário mesmo. Não, feliz aniversário, Júlia, com algumas horas de antecedência. Só parabéns daqui a algumas horas. É, mas é que eu nunca sei a hora que a Júlia não aguenta mais e vai dormir, então... Mas não importa, rapaz, amanhã é só depois que você dorme. Essa regra é muito boa. Essa regra é que vale. Na sociedade humana. Na sociedade humana. Amanhã depois você dorme. Quando você tá voltei, acordado. Voltei. Você não, sabe por que isso aconteceu, né, Hel? Não dá pra mudar a ordem do mundo. Dá tudo errado. Felipe, eu vou fazer rápido porque a minha internet tá uma porcaria. Vai. Nossa, pior que chegou aqui, ó. É, buceta mística, mágica, feitiço. O cara chegou no exemplo procurando. Depois. Fica foda. Outro cara chegou procurando por. O que significa quando o pendrive não abre mais? É pendrive. Eu acho que é pendrive. O seu pendrive fumou, né? Não funciona mais. Quebrou. O pau velho tá podre. Quebrou. Sigifica. Sigifica. Pendrais. Pendrais parece um nome assim, tipo, antigo do pendrive, né? Pendragon, né? Era os pendrais. É, depois outro cara procurou por imagem das coisas do Godzilla pausudo. Ah, maluco. Godzilla pausudo. E tá procurando, hein? Ok. As coisas. Exato. Mas engraçado que ele das foi coisas. Das coisas, né? Pra não falar algo. Aí fala Godzilla pausudo depois. Não, eu vou ter compostura pra pesquisar o Godzilla pausudo. Depois teve outro cara que eu não me lembro procurando por Fidomua puta. Nossa. Adio Prozap. Fidomua. Fidomua. Fidomua puta, áudio puta. Ele quer um áudio de alguém xingando. Entendi. Áudio pro WhatsApp, é isso mesmo. Fidomua. Depois teve outro cara que tá revoltado, porque ele pergunta como que eu nunca vi esse filme do Quarteto Fantástico com outros atores? Deve estar falando dos anos 90. Eu acho que não, acho que é o do... É o do novo. É... Novo que é de 2015, sei lá, né? Caraca, já? Que isso? Eu acho que é, não é não, cara? Esse do eu não Michael B. Jordan aí? Do coisa pelado? coisa ou, jovem, ou a garota jovem nunca viu a Jessica Alba e Cruz Evans. Fora. Depois teve outro cara que perguntou pro Google. Essa novela Mutantes da Record existiu mesmo? Olha, eu acho que é uma foi uma viagem coletiva. Cara, e pior que ela existiu e foi, eu acho que uns 3 anos, porque teve acho que umas 3 novelinhas. Spin-off pra caramba, né? Caminhos do Coração. Vocês viram que tava passando esses dias no Twitter uma parte com uns dinossauros e, cara, umas atuações muito, Cara, mas é o que eu falo. É igualzinho anime. Aquelas frasezinhas do tipo, oh meu Deus, eles vão pegar a gente? Sim, sim, ele está se aproximando. O que nós vamos fazer? Ah, não sei, podemos não sei o quê. Sabe? Tipo, é igualzinho quanto... anime pelo mesmo motivo, né, Hel? Exato. Pelo mesmo motivo. É porque está economizando dinheiro e efeitos especiais. Não, e só que a única diferença é que no anime, pelo menos, eles dão uns gritos, um pouco de emoção na voz. Na entrega de fala, os caras é tipo, ó, não, você vai me matar? Eu não vou te matar, pô, sou o Homem de Gelo. Oh, mas também, né, cara, o naipe do ator Tel Becker, Cigano Igor. Acabei de lembrar do Homem de Gelo. Que pintava as pessoas de branco, ele podia trabalhar. A galera do Twitter tava falando que ele podia trabalhar sendo militar. Basicamente, ele pintava as coisas de branco. Teve um cara que trabalhou comigo, trabalhou nos Mutantes. Ah. Na parte de efeitos, né? De animação. Sério? Que incrível. Não, mas ele, cara, o maluco anima muito. Mas era o que tinha de trabalho na época. E ele trabalhava e ganhava uma grana. Não, eu tô falando sério que eu acho incrível. O Record pagava uma grana. Mas aí tem uma cena que ele mostrou que ele falava que era aquele marril quando ele viu que era do Homem-Leão. Que o diálogo é assim. Sei lá, tá o maluco na casa dele, na cabana lá no meio do mato. E aí o Homem-Leão entra e fala assim, meu nome é Leão. Eu vou te comer membro por membro. Não, é assim, meu nome é Leão, eu tô com muita fome. Aí o cara fala, eu tenho esse sanduíche aqui de peixe, fui eu mesmo que pesquei. Aí o Homem-Leão fala, eu vou te comer membro por membro. É um negócio desse. É muito ruim, velho. Tem também, eu lembro da frase, eu não lembro o contexto, que a mulher chegava pro cara e falava, nossa, que sapão. Era o grosso deles, né, cara? E tem uma cena que é bem clássica do YouTube, assim, que é o do homem cobra com a mulher aranha versus a mulher. Então. Sério, a pessoa que fez e recebeu a aprovação deve ter ficado muito feliz. Tipo, ninguém reparou no meu plano. Não, o que acontece na verdade, assim, claro, é que foram crianças. Porque tudo passa a crer que foram crianças que escreveram e produziram essa série, porque o Mutante, ele foi se adaptando conforme as coisas que saíam. Tipo, não foi uma coisa, eu tenho uma visão pra série e irei manter essa visão pra sempre, não. É do nada a gente vai pegar Lost, a gente vai pegar X-Men. E se a gente pegar isso aqui? E se a gente... Cara, que doido isso, né? Sabe o que é mais maluco? A gente nunca desviou tanto no meio de uma estatística. É porque as estatísticas são no final, né? A gente tá animado aí. Continua aí, Hel. Ele caiu de novo? Caiu, sabe por quê? Porque. Não aguenta Mutantes. A gente tá indo contra as regras naturais do podcast. Isso aqui vai quebrando. Dos Mutantes. Deixa eu continuar então. Caraca, isso aqui. Bagunça, filha da puta. Mas alguém mais tem recadinho? Você tem, fala logo o teu, cara. Então, eu tenho um aqui que não é meu primeiro, que é o do André Martuschelli, que a gente já falou aqui no último podcast, mas ele tá a campanha do Catarse da editora Delirium, que é uma antologia de contos de terror chamado Manchas. Ele faz algumas artes, uns quadrinhos também no meio. Então vai lá, catarse.me/manchas. Já conseguiu metade do dinheiro, então vamos lá que tem mais tempo para fazer essas coisas aí. Eu tô distraído. Mas alguém tem alguma coisa? De resto, eu vou mandar um recado. A editora Guará tá com a pré-venda nova do quadrinho, que tá bem bonito. Chama Crisálida. Tem no site da editora e tal. Não sei se tem na Amazon agora, de cabeça, mas o quadrinho tá muito bonito. Eu não li ainda, não posso falar sobre a história, mas tá maneiro, tá visualmente, tá lindo. Crisálida, procura aí e vê se você se interessa. É isso. Ok. 5 horas, você tem um canal do Twitch? Não. Eu tenho um canal do Twitch? Não, Felipe, você não vai mentir mais no canal do YouTube, não, porque você não tá editando os vídeos. Em vez de estar gravando aqui, você devia estar editando o vídeo. Ah, é. Ocupe seu horário vago com uma coisa decente, né? Não com esse tipo de atividade marginal, podcast. Gravar podcast. Eu tô trabalhando em 3 turnos agora, eu tô meio baqueado. Tô com inveja. Desculpa, então, eu ouvi essa história e comecei a falar. Eu falei, nossa, que babaca falar isso, né? Sorry, Diego. Mas isso desculpa. Que você tem se mostrado. Eu realmente não tô no meu... uns com tanto, outros com tão poucos. Se serve de consolo... Nossa, eu tô trabalhando tanto! Então, isso que eu falo, serve de consolo. Eu Mas tô cansadaço. O professor recebe por hora a aula, né, Chuchu? Então, querendo ou não, quanto mais trabalha, não, mais recebe. Não, eu tô ligado, não posso... Não, tava falando pro Matheus, Só fez a piada. Continue. Desculpa, 5 horas. Não preciso pedir desculpa. Mas é isso, a gente tem um canal do YouTube do 13 Caveiras e a gente tá gravando vídeo... Não, na verdade, isso não dá pra falar que a gente tá gravando vídeo toda semana, porque infelizmente a gente não tá conseguindo mais... Mas não estão saindo toda semana os vídeos por minha causa, mas eu acho que amanhã vai sair um vídeo, sim. Ou seja, no dia que sair o podcast é para sair um vídeo. Então, é isso. Se vocês quiserem ver a gente desenhando e batendo papo sobre os desenhos, o nome é 13 Caveiras no YouTube. 13 Caveiras, é um número, 13 Caveiras. Tem gente que me pergunta como que escreve 13 Caveiras. É um número, gente. É o 13 e o emoji da caveira. É, então, mas ó, sou eu, a partir de, sei lá qual vídeo, Felipe... A partir desse de Samantha, amanhã. Samantha Flor e Fernanda Quiela desenhando e comentando o que a gente está desenhando. Se você quiser mais desenhos nossos, vocês podem entrar no site da balãoeditorial.com.br e comprar o Guia Culinário do Falido e o Guia de Viagem do Perdido, que nós quatro, mais a Marília Bruno, fizemos esses quadrinhos. Uhum. Eles últimos, o Guia Culinário ganhou o HQ Mix de melhor publicação de humor. Hoje eu tô vendedor, hein? Tá, mas vai lá. É isso. Compre nossos quadrinhos. Aproveita que vai na Balão, compra todos os meus quadrinhos lá. Isso. E aproveita que eu tô aqui agora, vamos continuar nas estatísticas. Podcast. O cara chegou no MDM procurando por A Bela e a Feira Pelada. Isso foi muito inesperado. A Bela e a Feira. Pelada. Vai ser uma nova versão, né? Uma versão muito melhor, que ela nunca conhece. Vai no relacionamento bonita, tóxico. Né? Ela só fica andando na cidade. Ou não, né? No preço que tá a feira, ela vai andando triste. É verdade. Mas ela pode ser a feirante, né, cara? Ela pode ser. Pode ser, a feirante, né? A feirante mais bela, já pensou? Olha aí. A feirante mais bela, me lembra aquela novela Feia Mais Bela. Parece aqueles concursos dos anos 90 do Gugu, né? A mais bela feirante, né? Eles faziam esse concurso sem nada a ver. Parece que eu ouvi isso, cara. Eu, se falar que isso existiu, eu acredito. Eu acredito também. Só uma parada muito que a gente teria visto na televisão numa hora que não podia ter assistido. Miss Feirante. Feirante de camiseta molhada. A outra busca tem a ver, ó, porque é a famosa que agora vende pastel. Que pode ser. A Bela Feira. Eu tô pensando naquele meme. Veja o drama de fulano. Perdeu tudo. Agora vive de aluguel. Com o Mouro, geralmente. outro cara chegou no MDM procurando por a filha, F-L-I-A, do Van Dames, abre as pernas igual ele. Que isso, gente? E pior que é verdade. A filha do Van Damme, ela é também das práticas marciais e ela dá aquele chute voadeira de perna aberta igual o pai dela. Aqueles espacate maluco? É. Mas ficou feio. É. E tem um pior, que é o cara procurou assim, ó. Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo. Eu quero fotos da Puceta, da Maju e Fátima Benade. Meu Deus. A parte mais engraçada foi o A. Agora. Agora, tá desafiando agora. O Google. Né, então, é um desafio, né, cara? Tudo que ele procurou até agora ele achou, entende? Aí ele falou: não, agora eu quero ver se são bons. Agora o bicho vai pegar. Se Google não é de nada, não é. O outro que chegou na menina procurando por. A menina que apareceu no episódio ontem é quem? Obrigado pela informação. Google TV não responde essa. Obrigado pela informação, filho da puta. O episódio com Z ainda. Qual foi? Mas qual foi a menina que apareceu no episódio ontem? E quem? E quem? Esse quem também é tipo o quê? Como assim, né? Galera, muito difícil. O Google tem trabalho, hein, cara? Nossa Senhora. Cara, ser o analista de estatísticas do Google deve ser um trabalho, tipo, muito triste. Não deve ser humano. Ah, deve ter algum escravinho aí pra fazer alguma parte humana, não sei. Uhum. Sou de humanas, sou burra. Meu Deus. Continue, desculpa, mata a conversa. Então, o réu caiu de novo? É, quer cair, tá em silêncio? Como é que não, a gente vai fazer? Eu acho que então vou. Foda-se, né? Mais algum recadinho? Matheus caiu também? Não, tô aqui. Ah. Tá me ouvindo? Uhum. Tá, mais um. 5 horas, eu queria que você olhasse o WhatsApp que eu te mandei. Ele não olha. O meu WhatsApp tem problema. Aliás, se algum ouvinte quiser me ajudar, ele não me fala que chega mensagem, gente. Já tá meses assim. Eu tenho que entrar. E aí, hoje de manhã. Aliás, hoje a galera Surbão tava empolgadaça, assim, que eu mandei uma mensagem quando eu saí de uma aula. E aí, uma hora depois, eu fiz sessão com a psicóloga, uma hora depois eu abri o WhatsApp. Eu nunca tinha visto isso, as mensagens ficavam trocando de lugar, assim, que o WhatsApp acho que fica tentando atualizar. Sabe o que parece, meu WhatsApp? Parece que você ficou sem internet e de repente voltou à internet, aí ele tá tentando recuperar o tempo perdido. É muito doido. Mas aí tinha, acho que, 200 mensagens no Surubão. Mas eu acho que se você não colocar ele pra atualizar, pra mandar os pushes de mensagem, ele faz isso, o meu faz isso direto. De esquecer de te avisar que chegou coisa? Ele nunca me avisa que chega coisa. Se eu não abrir o WhatsApp... Ah, então é só isso. Então tá fácil de resolver. Mas então... De grupo ou de... Não tá chegando pra você de grupo ou de mensagem individual também? O meu não chega pra de nada. Nada se... pra mim também. Se eu não olhar... Cheguei, voltei. É só ir nas configurações, gente. Lá, configurações... Notificações, aí você desabilita tudo lá que você para de. Não, eu fiz isso praticamente. Os 5 horas que tá reclamando. Não, mas sabe o que, que é? É porque assim, nunca chegava nada pra mim de grupo. Quer dizer, chegava, mas nunca me incomodava. É, tem mas aquela se uma opção pessoa também, me chamava, quando, aí quando ele falava. Quando você entra no grupo, tem aquela opção de você silenciar o grupo, né? Pode ser isso também, né? É, mas o meu, todos os grupos são assim de automático. Faz tempo que eu não mexo nisso, ele é assim. Só que agora, nenhuma pessoa que manda mensagem pra mim vem notificação nenhuma. Às vezes as pessoas estão tentando me ligar no WhatsApp e eu não recebo ligação nenhuma. Eu não, eu jogo fora. Como é que é? Joga o celular fora. Joga fora. Não, a única opção é... Parece uma... Desinstala. É. Então, Instala um... Tem um, uma versão russa do WhatsApp. Eu vou te mandar o link. Muito boa. Mas voltando para as estatísticas MDM antes que eu caia. Uma versão muito boa do WhatsApp chamado Telegram. O cara chegou no MDM procurando por... Facilmente, qual o nome do anime do cabelo rosa? Facilmente? Facilmente com U. Facilmente. Eu não tô entendendo. Não, ele quer a resposta fácil, né? Ele acha que deve ser fácil pro Google, sabe? O Google, gente, como é que é o... Mas será que ele não tá tentando referenciar algum anime? Que anime é que o nome parece facilmente? Nem, cara, não inventa. Não sei. Não é, como é que é o nome do anime, anime que não é anime, do filho do Will Smith? Ah, é... O cara do Toblerone. Eu só lembro da cena do Toblerone. O cara do Toblerone? Cara, eu lembro do filho do Will Smith falando, você não merece esse Toblerone gigante. E foi isso. Felipe, você trouxe lá o tweet lá do cara explicando o negócio do Polkadot pro Milton e o James Gunn falando. Cara, esse foi um momento muito bom da minha semana. James Gunn, não. Deixa eu terminar rapidamente aqui as estatísticas. O cara chegou no MDM procurando por... Alguém aí sabe o nome do filme? Que é dois caras que tem um cachorro e viaja só comédia. Muito bom. Gente, tamanho da pesquisa. Alguém aí sabe o nome do filme que é dois caras que tem um cachorro e viaja só comédia? Muito cara, bom. Cara, é aquele filme com o Zach Galifianakis e o Robert Downey Jr. Certeza que é esse filme. Ah, eu acho que o nome é esse mesmo, dois caras e um cachorro. Não, é um parque de viagem. Parque de viagem. Ah, nada a ver. Eu falei. É bom, isso é bom, é legal. É muito bom. É muito bom. Olha, caiu de novo, Otário. Caraca. Internet vagabunda. Nada foda. E até agora a gente não respondeu nenhuma pergunta, né? Não, eu tô falando um recadinho. Alguém mais recadinho? Não. Então vamos para os comentários. Vocês têm comentários? Vocês querem fazer uma coisa? Não, deixa eu sugerir uma parada e já desisti. Calma aí, Túlio, você tá cortando alguma coisa aí? Ah, eu tô cortando, desculpa, era pra estar mutado, desculpa. Aqui, eu tenho um, vou aqui uns comentários, então. Primeiro comentário do aspirador robô reverso depressivo. Quais criaturas da sua infância te assustavam? Eu tinha medo de dois seres. Um era o Corpo Seco, um zumbi esquelético que vagava no meio da mata, e outro era o Silvio Santos. Hoje, adulto, felizmente, o Corpo Seco não me incomoda mais. Gente, isso foi muito inesperado. Sonarista de televisão. Cara, eu lembro. Eu tinha medo de muita coisa. Mas eu acho que eu lembro agora de cabeça. Eram os piratas zumbis do Pirata do Caribe. Eu morria de medo. Caraca, peraí, Lojinha. Eu já era adulto quando saí esse filme. Eu tô mal. Pô, Lojinha. Ah, desculpa. Eu acho. Eu tinha 10 anos. Vou te derrubar. Vamos te derrubar. Boa sorte. Mas era isso, os piratas do Caribe e os cachorros de radiação gama do filme do Hulk. Nossa, mas isso era... Mas esse faz sentido. Jesus. E na verdade, eu inclusive... lembro que o pai pegou uma foto pirata, então já era mais escuro o filme. E eu, caralho, cara, esses cachorros... Já é escuro o cachorro, puta que fudeu. Cheguei. Terminar. A última estatística. Vamos lá, rápido. 1, 2, 3 e... Power Rage Vídeo. Quando transforma, fica pelados. Nossa. Power Ranger. Caraca, só agora que... Ele quer um Power Ranger. Ele quer um vídeo de quando o Power Ranger se transforma, ficam pelados. É isso que ele quer. Nossa. E é isso. Acabei as estatísticas, vamos embora, até semana que vem e tchau. Não, brincadeira. Se esse podcast acabasse agora, ia ser muito doido, porque teve um de 28 horas e agora ia ter um de 28 minutos. Porra, não teve gravação do MDM Motor hoje. Ah, teve, então. De qualquer forma, como a minha internet tá oscilando, eu não sei, vocês querem continuar aí a gravação e fica nesse assistindo. Esquema de, tipo, bumerangue vai e volta e tal? Não é como se a gente tivesse algum compromisso com os ouvintes, né? É bom que você saindo, a gente tem mais liberdade. Vamos gravar pelado. Pior que não, a gente fica igual criança quando o professor sai da sala com medo. Se o réu não voltar, o que vai acontecer agora? A gente tá autorizado a fugir. O problema é que só o réu tem esse estatístico. A gente tem que esperar ele pra ele ler esse estatístico. Sem ele, a gente não lembro de comentário falando bosta, assim. Vocês já deram, de você. Vocês já deram recados? Já. Vocês estão lendo comentários? Só recados, por enquanto. A gente se não, o Lojinha começou a ler comentários. Qual que era o comentário dele? Faz era pergunta o pro medo de criança de infância. Qual medo de infância que você tem? De filho de infância. Infância, tá ótimo. Tá ótimo, não. Eu sou escritor, galera, confia em mim. Confia. Igual outra palavra. Cara, que é engraçado que eu não tinha medo, mas era uma sensação ruim quando tinha. Antigamente tinha um comercial que era do Calçados Star Sax e tocava The Hall of Mirrors do Kraftwerk no fundo do comercial, assim. Eu achava muito bizarro, que era só um comercial de um cara andando, assim, tipo, numa linha do trem e tocando a musiquinha, assim, né? Aí no final só falava, tipo. Star Sax, o calçado da geração, não sei o que, tipo, só cara, isso. Essa música assustava muita gente, eu ouço muita gente reclamando, assim, que tinha medo de coisa que tocava música de Kraftwerk, qualquer coisa, assim, sabe? Tinha uma propaganda que tocava isso, tinha um clipe do Kraftwerk que era assim, será que essa banda é mal comunada com o demônio? Sei lá. É. Não sei, essa banda... O Daniel HDR é fãzaço deles, assim. Ih, olha aí, ó. A gente também tem Paquito com o demônio. Que desenho legal, ele pergunta. Qual o acontecimento mais irrelevante na sua vida que nunca saiu da sua memória? Toda a minha mais vida. Caraca. Tanta recordação relevante à vida. Eu não tenho recordações relevantes, na verdade. Esse é o ponto, todo. Não, você tem ótimas histórias que você conta aí. A minha vida é uma sessão de coisas irrelevantes, cara. De todo mundo, né? Você tem um milhão de coisas irrelevantes. O problema não, é qual mas assim, Léo, você ainda fez assim, tipo, o Léo, tipo, o obituário do Léo, fez uns desenhos massa. Fez Rick e Morty. Eu achei que trabalhou nos projetos muito doido aí. Isso aqui, o meu obituário é tipo, nada. Ah, dá tempo de vocês ganhar um aluno aí, porra, aí. Não, mas é uma empresa, velho. É um trabalho. Você tem algo pro obituário. Meu Deus. Cara, uma recordação aleatória, que eu lembro quando um transformador de energia, eu morava em frente, frente da janela da sala, tinha um transformador de energia, bem na altura do prédio. Ele explodiu e por um momento eu achei que o mundo tava acabando. Quantos anos você tinha, Lojinha? Ah, devia ter uns 11. 25. Ah. Eu fui ontem. Eu lembro. Essa porra faz um barulho, cara. Não, sim, é bizarrão mesmo. E ainda quando é só explosão, mas foda é quando dá aqueles efeitos o sobrecarga antes. É bizarraço, sim. Quando vem, tipo, correndo o poste, assim, Lorinha. Aqueles raios azul, assim. Ah, isso eu não vi, não. Aí chega no transformador aí que dá aquele pipoco, assim, faísca. Foi a época. Foi a época que passou um braço de tornado no Rio de Janeiro. Nunca vou esquecer. Nossa. Chovia todo dia pra caralho. Inventou essa porra, inventou. Eu não lembro disso. Braço de tornado. Parece nome de personagem. Da Image. Foi 17 anos atrás? Você tinha 11 anos? Eu acho que é por aí. Eu tô chutando a idade. Eu não. Mas, Léo, foi lá em Jacarepaguá, pô. Foi em Jacarepaguá também. Mas aí não é Rio de Janeiro. Tem isso. A minha memória. Ah, desculpa, achei que era pra compartilhar. Não, vai, fala aí, meu. Eu lembro de bem pequenininho, eu tô chutando que eu tinha uns 3 anos, assim. Eu acho que é a minha primeira memória, inclusive. Caralho, velho. Eu tava andando na. Engatinhando, andando, sei lá, no chão de casa, era aquele chão de taco vermelho, sabe? Sabe o que eu tô falando? Não faz sentido pra vocês. Sim, é, então... sim. E aí eu lembro. Que é taco, porra. Então, porque é que eu morei em tanto lugar, é que às vezes eu não sei se faz sentido as coisas que eu falo. Não, outros. Você tá parecendo esses paulistas, tipo, orelhão, vocês sabem o que é? Ou é só aqui em São Paulo que chama orelhão? Ah, vai se fuder, cara. Tá, então, chão de taco, e aí eu lembro que eu tava mexendo no chão e eu vi que tinha um deles que quando alguém pisava, assim, deve ser uma tia, mas na minha memória só tem os pés pisando. E ele mexia. Aí eu fui numa das pontinhas, assim, apertei com o indicador e ele levantou. E eu fiquei tipo, nossa, que doido. Eu consigo tirar o chão. Sabe, ele tava solto, um dos tacos do chão. Essa é uma memória irrelevante, mas acho que é uma das minhas primeiras memórias. Caralho, esse cara. O que me espanta mesmo é que você com 3 anos de idade ainda gatinhava, cara. É bizarro. Então pode ser menos do que 3, mas eu não tenho certeza. Ah, mas sim. Assim, eu nunca fui muito adiantado, então não duvido de nada. A gente percebe. Eu lembro também, ó, na minha cabeça é mais ou menos na mesma idade. O meu avô tava soprando, meu irmão era recém-nascido, e aí meu avô ficava soprando o cabelinho dele, sabe? Bem bebezinho assim. E ele ficava soprando, eu tava achando maneiro que quando ele soprava, o meu irmão fechava o olhinho assim. E aí eu falei, eu posso fazer? E aí eu mandei um cuspão nele. Caralho, coitadinho. Agora eu entendo por que abriram um perfil no Twitter de o psicólogo dos 5 horas, você viu? Como é que é? Não, mas por favor, manda o link. Cadê isso? Que cada semana você sai com uma loucura nova. Mas isso foi acidental, eu tentei soprar. Ele cuspiu na cara do irmãozinho dele. É, foi sem querer, gente. Não, eu era uma criança de 3 anos, 2 anos, sei lá. Eu só fui aprender a cuspir adolescente, inclusive. Tá ligado que tem até um comentário desses de hoje, que é o que eu perdi agora, que comenta aí esses crimes que... Felipe tá. Eu perdi o comentário, que inferno, eu tinha acabado de passar psicólogo por ele. Psicólogo dos 5 horas. Você foi procurar no Twitter? Eu tô olhando. Ele tá comentando. Tá aparecendo pra mim as coisas que ele escreve. Ó, comentário do Renato Pereira. Depois das histórias sobre soco na cara, usar uma criança de peso de porta e trocar a mulher de bi. Vocês não se perguntam se o casamento 5 horas vai bem e se a família... Teve coisa pior aí. Teve quando ele falou que quase chutou o filho dele de noite, quando o filho dele chegou alguém mandou na beirada da cama. Sobre os 5 horas, que é o menininho lá dormindo, não sei o que, da cama do pai. Aí o pai puxa a coberta e o moleque dá um capote no menino. Isso. Aí vocês estão falando, porque o réu eu sei que sabe que eu tô falando, tá me zoando, mas ele sabe. É bem assustador ver uma criança andando pela primeira vez. Como é que é isso daquela criança do. 5 horas, eu acho que quando você mora sozinho em casa, realmente deve ser assustador você ver uma criancinha andando no corredor. Agora, quando você tem um filho de 2 anos, eu acho que. Não, mas de 2 anos não, mas ele tinha acabado. Quase chutou a criança na cama. Foi assim, ó. Ele andou, sei lá, 3 passinhos, sabe? Aquela primeira andadinha do neném? Beleza. Sim. Aí no dia seguinte eu tô sentindo as mãozinhas no meu pé. Tá? Esse ser andando bizarro. Não, o que assusta 5 horas é que o filho dele começou a andar antes dos 3 anos. Com certeza. Aí, ela gatinhando. Eu tenho super dotado em casa. Eu tô me sentindo Forrest Gump com o filho dele no filme. Deixa eu ficar com a história do cara que começou a ver uma criança na casa dele. Ah, e o David. Diz que vendeu pra virar filme, você tá ligado, né? Mas isso aí não era hoax, não? Isso aí não foi? Não, tipo, era hoax total, ele pôs foto no final. É, que no final aí, no final da thread ele fala, né, que foi uma história fictícia. Ele chegou a assumir, eu achava que não tinha assumido que era fictício. Não foi? Não foi. Mas é porque quando apareceu a foto dele, aí a galera falou, ah, é zoeiro isso daí. Aí... Mas assim, você... Qual era o nome da criança, vocês lembram? Você tinha um nome. Era David. David é o... a criança. Isso. Eu não lembrava. O Piá chama Adam alguma coisa. Que é no Twitter. Não, era no Instagram, né? Que BuzzFeed. Ele fazia, né? Cara, e aquele outro da menina que encontrou um... Adam Tots. Um cômodo, tipo... Oh, esse é doido, hein, Hel? Um labirinto atrás do espelho do banheiro dela. Deixa eu falar que eu tenho medo disso, mas eu fiquei obcecado com isso. Eu tava falando com o Tango outro dia. O Tango explicou que é a origem do Candyman. Que diz que as pessoas... Olha que bizarro isso, cara. As pessoas muito ricas têm essa mania, né? De mandar os funcionários andarem pelas paredes para eles não verem que estão andando, que estão trabalhando. Mas isso era tipo as casas até os anos 50, por aí, que tinha isso, né? Então, mas ó, aí a história do Candyman é assim, que quando os donos não estavam na casa, os caseiros... É caseiro? Como é caseiro que chama? De prédio, assim? O cara que... Os serviçais. Os serviçais do prédio. Eles conseguiam entrar pelo espelho, eu não sei se é o espelho do banheiro, mas por um espelho da casa. E parece que é uma parada comum, assim, porque atrás do espelho tem corredor inteiro e tal. Não foi só essa casa da menina. O Tango me explicou, ele falou que que a origem do Candyman é isso, que é um cara que realmente usava esse negócio pra... O Candyman não foi uma piada que dois meninos inventaram e acabou virando meme de internet, virou... E vamos ver. Mas assim, se eu encontrasse uma parede secreta na minha casa, eu jamais iria entrar. Eu ia sair dali na hora. E... A lojinha, do tamanho que é seu apartamento, eu contratava um pedreiro pra derrubar e ampliar. Se fosse aqui, eu, pelo conhecimento do meu banheiro, ou eu caio pra fora do prédio, ou eu entro no corredor da saída. Tem nenhum lugar que aqui na minha casa que, nossa, uma passagem secreta, só se for pra formiga. Isso que é o mais bizarro da história, que a mulher vai, entra no buraco e vai investigar, né? É, isso que... É que tem gente que é muito corajosa, né, Léo? Vocês acompanharam esse negócio até o final? Porque eu lembro que chegou uma hora que ela... O final foi meio palha. eu parei porque, tipo assim, ela só ia mandar o outro vídeo, acho que na próxima semana, alguma coisa assim, aí eu não acabei não vendo. Mas ela encontra alguma coisa lá, Cicor, ou não? É só Não, no final ela vê que era provavelmente... Por isso que o Tango falou que tinha a ver com o Candyman. Porque não era... Pareciam uns cômodos muito grandes, né? Mas tinham ligação com os apartamentos do outro lado do corredor, assim. Então, parece que é só isso. O Tarciso, o Tango, ele vive cagando as regras aí, né? Então isso aí é... Coitado, ele tá aqui. O Rafael Almeida, ele pergunta: uma pergunta séria, por que o MDM não divide os blocos e lança separado no feed? Dá mais trabalho? Tá. Se der mais trabalho, eu entendo. Não vim aqui para casar. O bom que ele pergunta e já. Ele já tá sentindo. É porque assim, em termos de edição, é mais tranquilo você jogar, porque você já tá lendo, já tá com o Audacity aberto. Você vai só subir um arquivo pro coisa. Agora, fazer post, criar header, velho. Cara, imagina, cara, tipo, seis blocos. Aí você vai ter seis mini podcasts lançados no decorrer da semana. Imagina o inferno, cara. Você tem que escrever seis posts, fazer upload de seis arquivos diferentes. Não, tá louco. Inclusive, o MDM, ele é tão organizado que a situação que tá, já que o Change não tá editando e postando, é que apenas um edita e apenas um sabe como subir o programa no feed. Duas pessoas não são a mesma. O Bruno Felipe Silva, ele pergunta: no mundo fictício dos super-heróis, competições esportivas continuariam fazendo sentido? Quero dizer, num universo onde existe o Hulk, o Mercúrio, competição de levantamento de peso ou corrida de 100 metros ainda teria alguma relevância? É um bom ponto, viu? Né, realmente. Tipo... Qual que era a competição? O Hulk e o Thor, pra ver quem... Então, mais peso. Mas o legal é que a Marvel tem um lance de que, tipo assim, que eles por exemplo, tem lá a Federação de Peso Ilimitado de Luta Livre, que é só pessoas que têm super força que podem lutar. Que o Coisa lutou, o Demolição era dessa parada. Aquela Miss Marvel que era namorada do Coisa, que virou uma mulher espinhuda também, né? Tô ligado, né? Também era lutadora dessa parada. Então, tipo assim, eles meio que enjambram, assim, né? Tem competição específica pra quem tem superpoder, assim, né? Mas realmente ia ser sem graça, né, cara? Você assistir as Olimpíadas no mundo de super-heróis, assim. Tipo, olha, esse cara conseguiu pular 5 metros. O Hulk pula 100 metros. Ah, ia ter que checar se o cara não era mutante, né? É, que era o que acontecia com o Estrela Polar, lembra? Que ele era campeão mundial de salto em esqui e ele usava o poder mutante dele. Quando descobriu, deu mó merda, ele foi... Eu lembrei da minha cena favorita. Não a favorita, mas a cena que eu gosto dos Incríveis, quando o Flecha tá correndo no final do filme. E a família, corre, corre, para. E as pessoas se voltam olhando pra família, tipo, o que tá acontecendo? Ai, ai. Que cena boa. Vou assistir os Incríveis essa semana, eu acho. Eu tenho que ver o 2 de novo. Eu só vi uma vez o 2. Né? Eu não vi o 2 ainda. Ah, o 2 é ruim? Não, né? Não, não é ruim, é bom, mas tipo assim, é mais do mesmo, sabe? É um segundo episódio só, assim. Se ele tivesse lançado na época, mais ou menos tivesse tivesse lançado no ano seguinte dos Incríveis 1, ia ter feito sucesso. Ia ser incrível, entendi. Incrível. Entendi. Mas como demorou tanto, ficou aquela expectativa. E aí eles lançam, assim, tipo, só mais um episódio, assim, ficou meio caído nesse sentido, né? Mas é bom o desenho, é legal. É repetitivo também, né? Esse que é o problema também. Né? Vale a pena. Que é isso, cara. Legal, pô. Ah. O Snake Senpai, ele pergunta: vocês têm alguma desventura com se mudar de casa? Perder amiguinhos, alguma coisa que nunca foi encontrada? Nossa, pra caramba. O Felipe já falou que mudou de casa. Não, eu também me mudei, assim, tipo, eu mudava de estado e tal. Mas eu nunca tive dificuldade, assim, em largar os antigos amiguinhos e fazer amiguinhos novos, assim. Nunca tive esse problema, não, cara. Eu acho prazer, né? Eu acho que hoje, como tem rede social e você tá ligado com eles, assim, de outro modo, deve ser realmente, né? Porque você se apega, você tem lá o grupinho de WhatsApp, seus amiguinhos, né? O Facebook, não sei o quê. Então, tipo assim, vocês meio que continuam em contato, né? Tipo, na minha época, não. Simplesmente você foi embora e nunca mais vai ver aquele corninho lá. Você esquece as pessoas, cara. Você esquece mesmo de passar um tempo, né? Tipo... Sim. A pessoa que você convive todos os dias é o melhor amigo que você esquece em 6 meses, assim. É bem caro. Cara, era o que eu falava muito no meu ambiente de trabalho, que tinha uma rotatividade muito grande, assim, em alguns setores da empresa, sabe? Então, cara, às vezes, tipo, a gente tava lá no... Tipo... Quem trabalhou muito tempo naquela empresa era só eu e mais uns 3 caras, assim, né? E aí, às vezes, a gente tava lá sentado no boteco conversando. Então, lembra daquela menina, não sei o quê? Cara, não lembro. Tipo, como não, cara? Porra, não sei o quê. Sabe? Tipo assim, de ter uma pessoa que passou ali pela empresa, tipo, trabalhou do seu lado e você simplesmente não lembra dela. Assim, cara, eu não sei se já contei essa história no podcast. Tem um cara que fez segundo grau comigo. Aí... Beleza, a gente foi cada um pro seu canto, não sei o quê. Aí ele me chamou pro casamento dele. Beleza. Aí eu tava lá no casamento dele, junto com o pessoal que fazia computação comigo, e eu fazia direito na mesma época. Eu comecei a ver o pessoal de direito entrando também, né? O pessoal que eu não via, eu tinha largado direito já fazia 1 ano, eu acho. Aí eu, caralho, por que tem tanta gente de direito? Aí que eu lembrei que eu tinha feito 2 anos de faculdade com ele. Não, caraca. Eu tinha feito 2 anos de faculdade com ele, por isso que ele me chamou, porque meu caralho é mesmo, né? Eu estudava com ele também na faculdade, e eu tinha esquecido. É, não, e era tipo 2 anos atrás. Não era 2 anos. Essa história de mudança. Deixa eu dar outra crise existencial no máximo aí. Que o pessoal fala, né? Que você morre duas vezes. É quando você morre de verdade e quando o seu nome é lembrado pela última vez, né? Pela última vez. Não, isso é besteira, cara. Esse você pode morrer uma vez, foda-se os outros. Todinho, cara. Não é besteira, não, cara. Não é besteira, não. Esse negócio de, lembre-me, não sei o quê, isso aí é pessoal que não quer assumir que a morte é o final, sacou? Não, quando você morre, acabou. É foda-se quem lembra de você. Escute o argumento, Márcio. Aquele amigo seu que morreu e aí hoje ninguém mais lembra dele, cara. Tipo, é isso. Ah, mas ele não tá mais triste agora por causa disso. Esse é o ponto, entendeu? Quem garante? É triste? Não tá. Eu garanto. Não tá ali no bar. Não existe espírito. Esse é o negócio. Vocês não falam mais dele. Cara, se existe espírito, ele vou estar feliz, inclusive. O Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem aquele poema Morte Absoluta, e o final do poema eu acho sensacional, que ele fala: cara, morri tão completamente que um dia ao lerem seu nome num papel perguntem quem foi. Isso é uma parada que eu acho muito doido, cara. Tipo assim, a pergunta não pergunta quem que é fulano, a pessoa já pergunta quem foi. Tipo, é certeza, cara, que essa pessoa tá morta. Mas isso que eu tô falando é um motivo pra eu escrever livros. Pra me tornar imortal. Essa é a parada, né, cara. Eu não sei se você faz isso de propósito, mas é real, né? Não é real, não, deve, cara. Deve todo ser mundo ainda vai ser pior, esquecido. Lojinha. O mesmo você sendo um escritor, você não ser lembrado. Tipo assim, você ser. Sim, é o cara que tentou e não conseguiu. O sol vai entrar em supernova vai apagar todas as lembranças de vocês, gente. É isso. É isso que eu tô falando. Vocês têm que botar isso em perspectiva. Não existe nem. Uma hora vocês vão ser esquecidos. Vocês é que estão. Vocês estão em negação, sacou? Ninguém vai lembrar disso. Eu acho que você tá muito bravo, tô. Você deve ser divertido em festas. Né? Eu falo, todo mundo vai morrer! Eu saio gritando e balançando os braços nas festas. Sempre. Ó, Lojinha, o final do poema eu falei errado, né? Não acaba no quem foi. Ele fala assim: morrer tão completamente que um dia, ao lerem teu nome no papel, perguntem quem foi. Morrer mais completamente ainda, sem sequer deixar esse nome. Aí, ó. Você, Manuel Bandeira, ia ficar contente com o seu trabalho. Ah, sim, mas é isso que eu falo, a quantidade de anônimos. Cara, é o que eu falo sobre os grandes expoentes aí, né? Tipo, todo mundo lembra do Alexandre o Grande, mas ninguém lembra dos Corré lá que estavam no exército. Que garantiram as vitórias dele, né, cara? Sim. Essa galera que foi importante, na verdade. E a gente lembra de uma versão da histórica do Alexandre Grande. Pra caramba, né? É mais que isso. Não, inclusive, tipo, pessoas na primeira geração, você não lembra da pessoa de verdade, você lembra de uma versão idealizada, uma versão platônica da pessoa. Então, não, todo mundo vai ser esquecido. A morte é o final, gente. Mas tem uma coisa aqui que eu acho bem válida, é que assim. Não sei se isso é uma coisa que as pessoas pensam muito, mas em geral o pessoal fala assim, né? Morreu, virou santo, né? Não pode falar da pessoa que morreu, virou santo. Mas isso é mentira, não é assim. As pessoas, quando morrem, têm uma tendência a esquecer de um dos lados. Ou as pessoas começam a esquecer de todos os defeitos de quem morreu, ou começam a esquecer de todas as coisas boas que alguém morreu. Tem gente que depois que morre vira o demônio, tá ligado? Todo mundo fala. Mas isso é só quando é famoso, pô. A gente tá falando. Será que é só quando é famoso? Acho que não. Ah, é. Mas, gente, vamos pensar no Kafka. O Kafka, antes de morrer, falou: cara, pega essas merdas que eu escrevi aqui, queima tudo, por favor. Aí o filho da puta falou: não, queima a porra, né? Mas vou ganhar um dinheiro. Aí ele publicou todos os livros dele. Tipo, esse é o futuro pós-morte, gente. É isso aí. Se existir uma. Se a memória for importante, ela vai ser sacrilegar. Vai ser essa palavra aí que eu não tô sabendo falar. Sobre o que você acredita. Mas por que a gente tá falando sobre isso? Então era sobre mudança. Sobre mudar de casa. É que mudar de casa é tipo morrer. É mudar da casa física pra espiritual. É sobre esquecer das amiguinhas. É, mas é meio isso, você tá indo pra casa do Senhor, né? É uma vida que você deixa pra trás, que morre, né, cara? Tipo... As lembranças. Caraca, tipo, é mesmo? É isso mesmo. Eu morei em casa e com pessoas que eu nem lembro mais, assim, só me esforçando muito. E aquela história, né? Pós-moderna, se você não lembra, aconteceu mesmo, faz parte da sua vida, né? Eu fico meio Não, já era, já se perdeu, né? É foda, cara, porque tem aquelas fases, né, das drogas e do álcool, assim, que ela é muito falha, realmente, né? Mas ela fode a vida do cara, né? Você lembra muito da diversão, né, das sensações, né, boas, né, mas você não lembra exatamente dos fatos ocorridos, né? É uma coisa... Cara, então... É o que eu tava tentando falar lá no começo, é que assim, eu tenho dois irmãos, né? Um dos meus irmãos tinha muita facilidade de chegar nos lugares e arranjar amigos, se relacionar, e ele é o irmão bonito da família, tipo assim... É o que você cuspiu na cara, né? Como disse o Léo. É isso mesmo, mas assim, não foi de propósito. Mas ele é o irmão bonito, foi a vida toda, é o bonitão da família. O outro irmão é bonito hoje em dia, mas ele cresceu gordinho, mais gordo do que eu era quando eu era criança, eu era mais velho. Então, ele sofreu... Como é que é? Felipe, você tá demais, hein? Não, escute o que eu tô falando. Você vai entender o que eu tô falando. E eu era no meio do caminho. Eu sou muito mal de primeira impressão, cara. Ninguém gosta de mim quando me conhece. As pessoas gostam de mim depois de um tempo. Fica tranquilo, não muda. Não, tô tentando mudar. Continua. Depois da primeira pessoa finge. As pessoas fingem. Aí o que acontece é que eu reparei isso. Eu zoava muito meu irmão, o bonito, por causa disso. Porque quando ele fala, a gente chegava no lugar. Ah, você é bonito. A gente mudou de. Não, mas não só por isso, Márcio. A gente mudava de um lugar, tipo assim, a gente saiu do Rio pro Tocantins. De repente ele tava com sotaque, e o Tocantins é um lugar que não tem um sotaque definido, pelo menos quando a gente morava lá, não tinha um sotaque definido. Ele falava igual as pessoas do Tocantins. A gente saiu de lá e foi pra Minas, o sotaque dele era inteiro de Minas. São Paulo, ele ficava, sabe, ele assumiu o sotaque em 2 dias, 3 dias, parecia que ele tinha morado lá a vida inteira. E aí eu e meu irmão... Tu usou o cara porque ele se adapta bem a região e ficava amigo das pessoas, é isso mesmo? Isso, muito rápido. E aí... eu e o meu outro irmão, a gente tinha mais dificuldade com isso, e eu zoava muito o Matheus, né? Mas aí depois de um tempo eu falei, cara, faz muito mais sentido isso, ele não tinha problema fazer amigo, ele sempre tinha a galera dele, é engraçado, ele tinha a mesma galera em várias cidades diferentes, tá ligado? E ele tinha muito menos dificuldade do que todo mundo, do que todo mundo, eu e o meu outro irmão, que a gente tinha muito mais dificuldade. Mas eu fico lembrando, tem muita coisa que a gente perde em mudança, cara. É um absurdo. Vocês já mudaram, assim, pra longe, pra caramba, ou não? Não, eu moro na mesma casa que eu nasci até hoje. Não, pô. Eu moro na maternidade até hoje. Eu tô gravando aqui na corredor. Ai, ai. Todo mundo que já mudou um monte de vezes, você pergunta isso, é muito cretino você. Não, cara. O Máximo, eu achei que ele tinha morado em Manaus. Aqui em São Paulo a gente muda. Eu não sei se é só aqui em São Paulo que a gente muda. Gente, aí mudam aqui, também. É que no Sul tem um conceito chamado mudança, que eu não sei se tem aí no Norte. Não, mas assim, eu morei em Minas, eu morei em Portugal, morei na Bélgica. No doutorado foi morar no Portugal, longe. Não sabia. Olha, morei não, mas foi que nem o Léo que toda hora fala, não, porque no Canadá tinha um sujeito. Vancouver. Vancouver. Eu morei na lixeira, morei no Pico do Amor. Morei no coração dos meus amigos. Né? Morei. Cara, esse é o nome dos bairros que eu já morei aqui. Chama lixeira o bairro, mas não é por causa do lixo, não. É uma árvore que chama lixeira, que tem. Que a casca dela parece uma lixa. E aí. Caraca! A casca dela é bem rugosa e parece uma lixa. E é por isso que ela chama lixeira. E aí o bairro é cheio dessas árvores, né? Uhum. E aí é o bairro da lixeira. Ah, é porque você é lixo mesmo. Boy lixo. Boy lixo. Foi em homenagem a você. Eu lembro de uma mudança. E olha, vou te dizer que naquela época eu era mesmo, hein, Léo? Naquela época. Eu lembro. Ah, eu lembro. O Léo falou batendo na barriga, tá ligado? Lembro. Então teve uma vez, ó, quando eu tava meio que adolescente, assim, que a gente ia mudar. E aí, sabe essa logística de ficar carregando coisa, o que leva, o que fica, e aí eu falei, tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, e ela tinha acabado de ter filho, uma coisa assim. Eu falei, quer saber? Eu vou dar todos os meus brinquedos para as pessoas. Eu já sou um rapaz, eu não preciso de brinquedos. E aí eu peguei, eu acho que eram uns 4 brinquedos, assim, coisa pequenininha. Era Lego e mais umas 3 coisas. Que eu falei, isso daqui é uma memória afetiva minha, né? Coloquei numa sacolinha e falei, isso eu vou levar para outra casa. Os outros eu vou dar de presente. E a minha mãe foi e deu a minha memória afetiva pra pessoa. Deu da sacolinha. É, eu separei caixas de presente pra pessoa. E a minha mãe deu o que não era pra dar. É porque normalmente, Cicora, quando você vai mudar aqui, pelo menos não sei aí, né? Você coloca as coisas em caixa, né? E o que você deixa em sacolinha realmente é o lixo, né? Então talvez por isso a sua mãe... Não, mas aí é porque... ideia. Falei, por isso que eu preciso do psicólogo do MDM. É que aí em São Paulo é diferente. Por que você fica falando São Paulo, pô? Tem nada a ver. Esses paulistas pau no cu do Twitter. Mas é muito pior, é Curitiba. Não, eu sei, mas eu uso paulista como genérico, assim, porque é esse pessoal lá do sul que tá sempre eu acho foda isso. Tipo, algo que é extremamente comum no país todo, eles falam, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui em São Paulo chama isso, aí eu não sei. Oh, mas uma vez eu tava em Curitiba em 2005, eu acho, e aí eu fui com o camarada meu lá no James, que era um bar que tinha, não sei se ainda tem. Ainda tem, ainda tem. Quer dizer, agora que tem pandemia, não sei se sobreviveu. Aí esse camarada meu, ele mora em Curitiba, morava, não sei onde ele tava agora na vida. E aí eu comecei a falar com o meu amigo dele. Não, porque Curitiba é a segunda maior cidade de São Paulo. O quê? Aí eu falei, quê? Absurdo! Fiquei, quê? Aí ele, terceira, Campinas também é grande. Eu falei, quê? Meu Deus, gente, o que é isso? Curitiba faz parte de São Paulo, é isso? Não. É tudo sul, gente, tá certo. Ai, Aí depois ele falou que Curitiba era Londres brasileira. Ah, é sim. Ai, meu Deus. Feio, rato pra caralho. Aí eu assisti, sabe? Eu falei, vou pegar uma cerveja. Pessoal tudo com dente feio. Qual é a... Cara, essa. Ninguém esconde direito. Cara, eu. O pessoal acha que fumaça é neblina. Cara, 2021, ainda ter esses papos de bairrismo, de estado, é uma coisa que, olha, sinceramente. O pior é aqui, cara. Mas não é mais por zoação, não, Real? Do tipo, não é. Só pra... Não. Paulista não é. Desculpa. Paulista não é. Esse é o melhor bairro que existe. Dá essa impressão, Júlia, porque em Brasília ninguém gosta muito, né? Todos os brasileiros que eu conheço, eles falam, pô, mas é que Brasília meio que, tipo assim, não tem esse sentimento de pertencimento, de origem, assim, né? É seco pra caralho, né? Não, é porque até minha geração, até meus pais, por exemplo, com certeza, o pessoal que tem mais ou menos a minha idade, os pais vieram de outro canto. Sim. Quando eu era criança, era muito difícil o pai nascer em Brasília. Então, eu vou zoar carioca, é tipo, meu vizinho é carioca, vou zoar paulista, aqui, e o coleguinha do lado é paulista, sabe? Aqui no Mato Grosso é muito pior, porque você tem os mato-grossenses que odeiam o Mato Grosso, tipo assim, os filhos de gaúcho que se consideram gaúchos, entende? Tipo, tem as tradições gaúchas, tem CTG, não sei o quê, e acham que aqui é tipo assim, nossa... Cara, eu não sabia que era isso. Você sempre faz referência de CTG. Tem muito de gaúcho, eu não sabia que era isso. Tem, cara. O nortão todo aqui é povoado pela gauchada. Aquela história, se for o Amazonas, tu pega lá Roraima é cheio de paranaense, cheio de gaúcho, plantando arroz e fazendo coisa lá. E os caras também não gostam muito, não tem assim o orgulho do próprio estado, não. Vamos ser eufemístico, né? Os caras não falam bem do povo que mora com eles, né? É isso aí. Eita. Não sou eu dessa vez. Cuidado com essa atropelada aí, gente. O Johnny Binner, ele pergunta: quais as principais críticas que vocês têm à trilogia do Batman do Nolan? Ixi. O terceiro filme. Quanto tempo terceiro filme a gente todo. Tem? Cara, a minha crítica principal à trilogia do Nolan é, tipo assim, são bons filmes. Mas é aquele filme que é feito meio com nojinho de ser super-herói, sabe? É aquele filme de super-herói que ele quer dizer que não é super-herói. Eu acho que ele tinha que abraçar mais a linguagem de quadrinho. Coisa, cara, que ele fez em Inception, por exemplo. Inception é um filme que pira, sabe? Que é um anime. Que abraça. Que é um anime que tem nome até. Mas ele é uma metáfora. Tem que entender que Inception é uma metáfora para fazer filmes, né? Que é todo um processo de produção. Mas cuidado que vem o tweet do Lula falando não. Mas o Nola entrar no Twitter só pra te dizer não. Cara, Lula vai baixar o podcast só pra deixar um comentário no próximo coisa falando: vocês estão errados. Mas então é isso que eu acho. Eu acho que o Batman tem esse probleminha pra mim só. Sabe? Eu concordo com isso. Você resumiu uma outra coisa que eu ia falar. Eu tenho um problema com o Batman do Nolan, que é bem bobo, mas eu não suporto a vez que ele fala. Também é muito besta. Não, tipo assim, é verdade. O Christian Bale, porra, ele é um ótimo ator, tal. Mas sim. Ele, aquela boquinha, tipo, e a dicção dele meio. Não, ele fala meio tipo Sean Connery, meio chinchiado, assim, né? Fica meio julgo boring. Porque eu falo meio assim também, então jamais julgarei. Gente, não, mas máximo, é completamente diferente a forma que você fala. É porque, tipo assim. A minha forma é ruim, por isso que eu não julgo. Eu fico vendo meus vídeo aula, eu fico, puta merda. Cadê a aula de dicção? Fala que nem o Marcos Rogério, saca? Aí isso é uma parada que, tipo assim, a gente tem que subir as aulas, né? A gente grava e tem que subir as aulas. Eu gravo todas as minhas. Subir é outra coisa, porque eu morro de vergonha. Puta merda, tem que subir uma aula, peraí. Você tá fingindo? Oi? Mas aí eu não entendi o que você faz. Você não conta, que você não sobe e fica quietinha esperando. Então, eu fico esperando um aluno. Professora, você não subiu a aula daquela semana. Eu pensei, nossa, gente, esqueci, desculpa. Sabe como é que é, né? Às vezes. Aí sobe de novo a aula de outra semana. Hein, Júlia, o lance do podcast não te fez meio desencanar disso? Eu lembro que não, no início tinha muito disso, né? De você se escutar pelas primeiras vezes no podcast e falar, caralho, que estranho. Porque a voz que a gente idealiza da gente... É diferente, né, da voz que sai da nossa boca. A gente tem uma cabeça inteira pra enganar a nossa própria voz, né? Então, quando você se ouve, você estranha mesmo, né? Não, mas o que tá acontecendo é que a gente tem que gravar as aulas que a gente tá dando presencialmente. Ai, cara, que E o ritmo inferno. Da aula presencial é completamente diferente. Hoje eu tava no terceiro ano e por algum momento eu tive que literalmente parar pra não gravar esse tipo de coisa, eu parei a aula pra ensinar os meninos a usar o streaming, porque eles não sabiam. Isso realmente é perigoso. Esse é o tipo de professora que falta no mundo, eu acho, eu posso falar. Acho uma boa você não subir essa aula mesmo. Mas então, gente, ó. Essa eu sei que eu não gravei. Coisas eu tenho que ensinar os meus alunos. Eu ia falar um negócio meio tenso. Por exemplo, nenhum aluno meu sabia que dívida caducava. Olha, aí o que eu falei? É, façam dívidas entre os 18 e os 20. Que aí vocês têm crédito. Façam dívida mesmo. Gostoso demais. Gostoso demais. Façam dívidas. Não chegar aos 25, elas vão caducar. Demais. E aí sua vida continua, cara. Alô, cortes MDM. Alô, cortes MDM. Puta merda. Tá pronto aqui, ó. Mas cara. Isso aí sim que é aula de educação financeira. Isso sim que é uma boa aula de. Sim, é isso que o liberal quer. Mas uma coisa que, por exemplo, eu percebi é que na minha aula gravada, sem ser aula ao vivo, eu usava então como troca de slide, sacou? Então, por exemplo, tá falando de slide, o slide termina, será que terminou? Ah, vou pro próximo. Então, aí começa o próximo. Aí tu vai dar uma olhada pra editar e você vê que você consegue ver os então na. No áudio, saca? Você olha assim, aqui acabou o slide porque eu falei, então a gente tem que ir lá cortar cada um. Putz, você cara, edita essas aulas que tá Ah, não, você não voltou presencial em momento nenhum, né? Não, então, não, eu não tô no híbrido. É o híbrido. Não, assim. Eu tá ensinar um negócio que ele não viveu. É isso que tá acontecendo. Não, eu não tô falando do híbrido. Eu tô falando ainda do remoto, ainda bem. Do híbrido, híbrido bizarro aí que inventaram, que é o híbrido. Tem gente na sala de aula, tem gente fora. É isso. Esse é o híbrido, é híbrido de verdade, né? Não, porque o híbrido é aqui na universidade é o plano de aula que tem aulas presenciais e aulas não presenciais. Esse é o híbrido aqui. Ah. Que é o nome que a gente deu na resolução. Caralho, não gravei. Ah, não, continua. Isso porque a gente tava falando do Batman do Nolan, né? É, desculpa, isso. Gente. É, não, mas o terceiro filme todo, gente. O terceiro filme todo é muito ruim. Pensa na morte da Talia al Ghul, cara. Pensa naquilo, pensa que o diretor, cara, ele olhou aquela cena e falou, caralho, é bom, boa, bateu palma e falou, vai ganhar o Oscar, Marinho. Mas isso o Nolan nunca teve, né, André? Tipo, ele sempre, tipo assim, é porque ele se garante, porque ele sempre contrata atores muito bons pro filme dele. Mas ele não é um diretor de elenco, assim, um cara bom, assim. Não é, de fato. Não, ele dá muita sorte que ele pega uns caras foda. Ele é amigo de ator foda, esse que é o negócio dele, né, cara? Mas é ele... porque esse da Marion Cotillard morrendo me incomoda muito. Eu no cinema. É muito ruim mesmo. É que pegou muito mal, né, cara? Foi feio pra caramba mesmo. A menina no Interstellar. Não consigo entender. Mas o foda é que, tipo assim, se você pegar. Todos os filmes tem tipo assim, tem aquelas falhas que você acaba relevando, né? No desenrolar da história. Mas esse terceiro, cara, é muito problemático, né, cara? Muita coisa que não faz sentido, que fica assim, tipo, caralho, como assim? Os caras ficaram 3 meses presos no esgoto. A impressão que eu tive é que ele fez parece... sacanagem, cara, na real. Não, até hoje. Ele parece aquele filme. Ele parece aquele filme que deu problema na produção. Saca que entrou um diretor no meio. Mas sim, não é. Ele era assim mesmo. Ele é desconjuntado. É muito estranho. Mas sei lá, por exemplo, no Interstellar tem a menina fazendo o discurso do amor, então realmente é muito complicado. Aquele discurso, nossa, socorro. No meio do filme, o amor resolve as coisas. Pela comparação, eu não acho ele nem de longe o pior da carreira do cara, hein? Vou te falar. Não, Interstellar é ou Batman 3? O Interstellar, qual é o pior eu filme não acho... Do nossa, não, eu acho o Interstellar muito ruim. Eu não gosto de Interstellar também, não. Ele é eu muito... Eu até gosto, mas ele é muito piegas. E não é. Não é nem isso. É o cara achando que é um filme de... como é que fala? Hard sci-fi, hard assim. E não é. Vai tomar banho. É Harry ele Potter, melhora tá Looper, ligado? Né? O amor, é assim, o amor defendeu o Harry Potter de morrer e defendeu a todo mundo de fugir pro planeta certo. Não curto. Não existe amor. Tu acha que Interstellar melhora Looper? Como é que é? É Looper do Rian Johnson. Que olha assim, pô, Interstellar caga tudo, então o Looper talvez não seja tão ruim. Tô tentando fazer pra defender o Rian Johnson. Caraca, Looper, não. Não sei se tem alguma coisa pra salvar Looper. Não. A maquiagem Looper, do Looper. Looper é o do Bruce Willis lá e do. Do Bruce Willis, sim. É porque o Ciclone é um hater do Rian Johnson. Caraca, não, gente, eu não sou hater. Eu não sou hater. É que o negócio é ruim, cara. Não é. Eu não gosto de Looper também, não. Gente, peraí só um pouquinho. A premissa do Looper é: não tem lugar pra jogar os corpos no futuro. Então a gente manda pro passado. Não tem pra jogar. A gente tá fazendo uma queima de arquivo perfeita. Cara, não, mas é que você imaginar que os caras inventaram a viagem no tempo e aí eles usam isso pra desovar corpo. É isso, cara. É meio idiota. Você concorda comigo? Completamente idiota. Isso vai. Os caras usam uma escopeta de distância curtíssima só porque é legal, cara. Nada faz sentido. A escopeta, você pode dar um soco na cara. Cara, esse filme. Tipo, imagina o cientista falou: caralho, eu consegui criar a máquina do tempo. Ah, eu acho que seria ótimo pra desovar. Sabe o que vai ser bom fazer com ela? Não, e o pessoal, tipo assim, a indústria armamentista se vira pro Nholau e vai fazer tudo, tudo é baseado em sal agora, né? Que porra, bicho, nada faz sentido nesse filme. Tem uma coisa nesse filme que faz sentido pra mim, que eu esqueci o nome da ator que faz o... Eu não sei se ele é o Debbie ou o Lloyd. Bruce Willis. Não, pô. O ator que faz, não sei se Debbie ou Lloyd, eu não lembro quem que é o Debbie Lloyd. Mas ele, a história o dele Jack, é uma... Jack Daniels. Jack Daniels? É Jack Daniels o nome dele? Caraca, eu nunca ia acertar, então. Jeff. Mas, Jack, tá bom. Jack Daniels é o whisky. Não, Jeff Daniels. Ok. Então acho que é isso mesmo. Ele faz, o esquema dele é que ele volta pro passado, e eu fico, mas como é que ele ficou rico no passado? Mas daí faz muito sentido, né? Se ele... Martin McFly, assim, se você já sabe que você tem que apostar e tal. Exato, você já sabe, mas, né? Mas que vocês usariam uma máquina do tempo, se não para desovar corpos? Para ficar Felipe, rico? Você... Para ficar rico, cara? Não, sem você ficar rico, o que você usaria? Pô, sem cara, ser pra ficar rico, cara. Para que... presenciar, tipo assim, pontos seminais da história, para ver se foi aquilo mesmo que aconteceu. Você não ia querer ver quem que realmente matou o Kennedy? Chegar não, lá aí. Eu ia matar a gente. Perigo não, de levar um tiro, réu. Não tem perigo nenhum, porque você sabe quem morreu, da onde que veio, entende? Esse tipo de coisa, pô. Tá, você não vai visitar a só cena do assassinato do Kennedy e ficar na frente dele. Peraí, vou sentar aqui do lado dele. Porra, não, né, cara? Não, mas tô falando, o negócio é ganhar dinheiro mesmo. Pra que mais serve uma máquina do tempo? Não, mas imagina, aí você desvenda a morte do Kennedy... E aí você volta pro futuro e faz um artigo. Podcast de trocar. Você faz um... Desvendando. Um vídeo no YouTube. E é bom que você não corre perigo, porque as pessoas que ameaçavam naquela época já morreram, já estão todas mortas. Então. Não, e ninguém vai acreditar, né? Não, se você tiver provas, vão. Mas que prova? Você vai bater uma foto do passado? É tipo... Pode, não pode. Por que não? Ah, mas aí vão falar, olha essa foto, não é uma foto de época. Não, ninguém vai acreditar, né? Você já inventou a máquina do tempo, leva seu celular que filme em Full HD. É, exatamente, mas aí, tipo, você tem um vídeo em Full HD da morte do Kennedy. Aí alguém, será que alguém vai falar assim, olha, acho que talvez não tenha sido gravado na época, hein? Você chega antes, compra uma câmera... E aí grava com a câmera dela. Usa a câmera de lá, compra. Usa a câmera fotográfica de lá, pô, qual que é o problema? Cara, aí tá virando o livro do Stephen King, né? Gente, vocês estão escrevendo um filme ruim, mas melhor do que o Looper ainda. É o 1963, mas peraí, é isso? O cara criou a máquina do tempo e queria ficar famoso porque desvendou a morte do Kennedy, pô. Não. Ele ia esconder a máquina do tempo e ia ficar famoso porque desvendou a morte do Kennedy. Não, cara, eu já ia ser famoso, eu criei a máquina do tempo, entende? É verdade. Eu ia ser. Aí pensou, ai, qual que é a prova? Então, a prova foi que eu voltei lá. No Planetary, você tá lembrado que no Planetary o máximo que você podia voltar no passado era ter a invenção da primeira máquina do tempo. Então, quando eles inventam a máquina, eles sabem que essa vai funcionar porque todo mundo chegou. Veio todo mundo assistir Invenção da Máquina do Tempo. Eu acho que faz muito sentido esse conceito, né? Se desse pra ir mais pra trás, pô, fazia mais pra trás. Você rebobina a fita até o começo, antes de devolver. É sempre isso. Uma série Netflix espanhola chamada Ministério do Tempo, que eles têm o Ministério, obviamente, então tem essa sessão que eles têm vários pontos nesse lugar. E cada porta que você entra vai para um lugar, uma data específica, numa parte da Espanha ou das colônias espanholas durante as grandes navegações, sei lá, outras coisas. E aí... Mas aí se você entrar hoje, você cai no dia 13 de maio de 1825, não sei onde. Mas se você entrar amanhã na porta, você cai no dia 14 de maio de 1825. Então... As portas vão andando junto com o tempo, sabe? Sim. Com o tempo real, você diz? É legal. Não faz sentido nenhum, mas é legal. É, porque isso é bom, porque isso dá urgência para viajar no tempo, porque é sempre um problema, né? É tipo assim, o cara tá com pressa para viajar no tempo, e tu fala, não, filho da puta, você passa 30 anos e você volta exatamente pro momento que tu queria ir, né? É, só que aí você volta e aí você ficou 30 anos mais velho, né? É, não, pois é, mas eu digo assim, é filme de viagem no tempo que o pessoal tá com pressa. É, isso não existe. Faz isso. Sentido, exatamente. Aí ele ajuda. Pra mim faz sentido, gente. Situação, filme tem que ter uma urgência, pô. Não, mas aí tu tem uma lógica no mundinho, né? Usando o termo. que faz então, sentido a pessoa ter pressa, né? É tipo, às vezes você tá no... Ah, você viajou no tempo, mas você só pode ficar nesse momento do tempo 20 minutos. Tipo quando o Marty McFly opta por voltar, tipo, 15 minutos antes pra salvar o Dr. Brown. Por que que ele não voltou 3 dias antes e impediu o Dr. Brown de se envolver com os terroristas? De se envolver com os terroristas. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Pô, McFly. Ele é a máquina do tempo. Ele ia lá e entregava o plutônio pro Dr. Brown, falando, não precisa roubar nada não, aí gerava um paradoxo e destruía o universo. Cara, isso é uma coisa que foi muito complicado pra mim entender por muitos anos, que ele ficava falando que o universo ia ser destruído se eles se encontrassem. Ou tipo, ou eles iam desmaiar, ou o universo ia ser destruído. Eu ficava, por que que o universo vai ser destruído? Pra vocês fez sentido na hora que ele falou? Não, assim... É porque eu gosto de pensar que, tipo, ele não sabia direito o que ia acontecer. Né? Ah, cara, okay. É uma piada. É uma teoria. Não, pode é uma teoria, mas é uma piada, gente. É que mesmo as piadas são mais engraçadas quando elas têm algum sentido, né? Tem sentido, um negócio de quando, viagem. Quando as duas esposas se encontram, a nova e a velha, elas desmaiam. Aí ele fala, que bom, elas desmaiam, o mundo não acaba. Então é só isso. É essa a piada, exatamente. Mas eu digo mais no sentido, tipo... tem aquela coisa, e se eu matar o meu avô? O que acontece? Aí quem vai voltar? Aí, todas essas coisas de viagem no tempo, o Looper fala assim, tem o como é que é o nome dele? O Bruce Willis fala assim, não pergunte, porque é muito complicado. Essa é a solução do filme, né? Fala, esse negócio de viagem no tempo, eu não entendo nada. E pronto. Né? Aí o de viagem do futuro, o de volta pro futuro tem as teorias loucas, ó. Diga. O Vinícius Menezes, ele fala aqui, ó, vocês não acham também que o Lojinha é o Maximus mais novo? Algumas similaridades na voz e na profissão me fazem acreditar cada vez mais que o garoto é realmente filho do Máximo. Na profissão, ó, tipo, o cara... Ah, é filho. É, porque... computação, né, cara? Tu sabe que o filho, ele herda a profissão do pai, né? É, tipo, os Ferreira, todos eles trabalham com ferro, isso é a tradição, né? É que, na verdade... Voltamos ao século XV, e aí você tem que assumir a profissão do seu pai obrigatoriamente. Tem que, né? Já tem até o nominho na profissão. Mas calma aí, vocês acham a voz dos dois parecidos? Eu não acho nada a ver a voz. Mas eles parecem sim. Eu acho a voz Bruce do Lojinha. E o Jay do lado a dele. Voz do Lojinha eu acho muito parecida com a voz do doutor. A Zona Oeste do Rio, né? É parecido. Só que o ritmo é diferente. Que eles falam. Ele fala, o Lojinha fala mais calmo, né? Eu acho que o Dr. Bernardo fala mais arrastado, sim. Mas ele ficava mais afoito. Ele assim, ficava bolado mais rápido. Isso. Ah, não, sim. Mas eu tô falando o ritmo de fala deles, assim, é. O Dr. Bernardo é mais. É mais Evandro Mesquita, tá certo? Caraca. Fim de tarde, já é. Essa de alongar as vogais, assim, né? Isso aí é bem coisa de. Seu filho da puta! Achava muito engraçado. Boaca! Malandro! E eles são da mesma área, não são? O Bernardo é de Jacaré também, não é? É, acho que é Taquara. Muito... Não sei de qual bairro que. Não lembro mais qual é o bairro que o Bernardo morreu. Mas aí, o Marinho era do Playboy. Jacarepaguá. É o Playboy de Jacarepaguá, né, cara? E a freguesia, é pior que ela é. Pô, você morava em apartamento. Você morava em apartamento que tinha piscina, Lógico. Pô. Realmente. Piscina pra pescar a toalha. Peraí, apartamento que tinha piscina? Sim, não é a piscina do prédio. Cada apartamento tem piscina. Caraca! Que isso? É, gente, agora sabe o que eu ganhei com isso? Eu tô morando num apartamento de 20 metros quadrados. Porque em São Paulo é o mesmo preço, né? Pô, que massa. Você fez uma escolha sair da casa da sua mãe. É. Agora você não vai estar lá pra sempre. Podia, ela ia ficar mais feliz até. Até porque seria mais pessoas ajudando com as contas, porque agora ninguém mais vive sozinho. Ah, é. Yes. O Lauliette pergunta, o que faria se ao conhecer uma pessoa que você admira, você percebesse pelo cheiro que ele é da turma dos que não tomam banho. Nossa! Olha, eu vou te falar que aqui no Centro-Oeste, tipo, com 40 graus, assim, né? É algo, né, que acontece, né? Mas eu convivi muito com pessoas de intercâmbio, né? Da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha. Então, cara, esse povo, ele fede mesmo, sabe? Esse povo. Ainda mais quando tá aqui, assim, aqui, e eles mantêm aquele hábito, né, de não tomar banho todo dia, de não usar desodorante. Por quê? Porra, porque você não usar desodorante na Inglaterra é tranquilo, né, cara? Porra. Mas, entre aspas, né? Porque o cara fede lá também, né? Não, sim, mas eu tô falando isso. O clima. É, o cheiro, assim. É, você demora muito mais pra vencer, né? O seu CC lá do que aqui, né? Aqui. Não, mas é porque aqui você tá. Aqui você tá no, na sauna seca, né? Então, assim, por mais que você dê uma vencida, um banho de torneira, assim, tipo, se você toma banho todo dia. Não é uma situação calamitosa, porque você não fica com aquela roupa encharcada, molhada, porque, tipo, né, você derrubou uma gota d'água em 30 segundos, ela faz shhh. Então você meio que sabe se a pessoa é limpinha, sabe? E sei lá, por uma conta. Teve um dia que o desodorante não funciona, né? Não sei o quê. Fez mais calor, você entende. Mas. Dá pra perceber aqui no Centro-Oeste, se você, tipo... E fora que o pessoal do intercâmbio tem o combo ainda do hálito, né? Que é... Mas tem uma outra coisa também, Hel. É o pessoal da Europa, ele, vamos dizer assim, a roupa dura muito mais usos antes de lavar do que aqui no Brasil. Sim. Tipo, né? Você usa a mesma calça semana inteira. Umas 4 vezes, assim, né? É, não, e camisa, cara, muito pior. Você usa a mesma camisa a semana toda. Nossa... Né? Aí ela vai ficando dura, né? Com sebo acumulado. Ah, uma coisa que eu lembro que fiquei meio chocado é que sempre que a gente via os nossos amigos, eles estavam com a mesma jaqueta quando a gente morava em Vermont. E a gente falava, pô, a gente fica desesperado, né? Pelo menos a gente assim no Brasil, você não pode ficar vestindo a mesma roupa. E no tempo inteiro que a gente morou lá, eles não trocavam de jaqueta com as duas vezes. Porque, tipo assim. Tem uma jaqueta de frio mesmo. As outras, pode até ter roupa de bonitinho, mas de frio mesmo só tinha uma jaqueta. E... Mas você vai comprar 5 casacos de frio? 10 casacos de frio? Não, né? Mas você sabe como é frio lá, Léo? É frio pra caramba. Você compra casaco de boletom, sua camisa e um casaco de frio por cima. Calma, e esse casaco falando, de frio mesmo, você não vai trocar. Mas é frio com neve do final de novembro até abril, assim. É uma parte grande do ano. Eu imagino que eu queria ficar trocando jaqueta o tempo inteiro. Não, ficar com não cara, mas assim, casaco não sua, né? É. Ele tem 1000 camadas. Só se for sujeira externa, assim, se caiu na lama, né? Alguma coisa. Não. É, não, e muito casaco você nem pode lavar, você tem que limpar seco. Você tem que não, eu nunca fazer. Limpo. Limpo? Tem que limpar. Cara, por 4 meses você não toca limpo por 10 anos? Ah, é? Você pensa que o cara não toca tipo... de casaco. 4 meses. É tipo aquela fase que você tá na faculdade, que aí você fica 3 dias fora de casa e você não levou roupa, assim, por exemplo. Não, aí não dá, né, coleguinha? Como é que vocês fazem? É, tem sempre aquela de pedir emprestado pro amigo, né, tal, mas, porra... Eu nunca pedi emprestado. Passa numa Americanas e resolve. Eu sou cara. Mas naquela época a gente não tinha dinheiro nem pro ônibus, pô, e como é que ia comprar roupa? Comprar pelo menos uma cuequinha. Cara, é, então. É pra... a cueca é a primeira coisa que você dispensa, né, cara? Pô. Não, mas a cueca é justamente que faz a calça durar mais, cara. Não dispensa. Não, mas não dá. A não ser que você faça aquele esquema de você lava ela no banho e deixa ela secando durante a noite pra você vestir. Assim, eu não sei vocês, rapazes, mas no tempo da minha faculdade, na verdade, até hoje, se eu precisar. Dentro da minha bolsa tem uma necessaire com escova de dente, desodorante, fio dental, pasta de dente, um sabonetezinho líquido pro rosto. E agora eu aprendi a usar eu deixo um pequenininho em barra assim no negocinho. Então, pelo menos e um perfuminho. Então, o mínimo da higiene, ok. E aí, em casos de emergência, você passa nas americanas que, pelo menos, para comprar aquela blusa que você usa por baixo das outras, sabe? Ah, eu, na época da faculdade, era só escova de dentro do bolso mesmo. Só isso. Levava na faculdade. E aquela sem capinha ainda. Meia. Aquela sem capinha ainda. Escova de dente. Eu carrego na mochila sempre uma meia e uma cueca. Mas, apesar de que cueca eu nunca tive que trocar, assim, pra ficar fora de casa, né? Mas meia... Cara, se eu piso numa poça e molho meu pé, acaba o meu dia inteiro, assim, sabe? Não dá, não funciona mais. Então, não. Um par de meia a mais sempre tem na bolsa. Na faculdade, sempre andava com a roupa no carro, uma muda inteira. Tipo o final de Pulp Fiction, saca? Aquela roupa velha que é só pra caso dê alguma coisa. Camisa meio... Camisa de político, uma bermuda. Aquilo, né? Ah, mas vocês eram privilegiados. Vocês tinham carro. Tinha um carro. Meu Uninho 89. É, mas tinha. Tô falando... Tinha. Não, nunca reclamei. Eu tô falando do perrengue mesmo, cara. De ir pra uma festa e aí a festa dura 3 dias. É, eu acho que eu nunca... Como nunca eu falei, eu mudava muito. Eu mudava muito e não tinha amigos pra ir numa festa que durava tanto tempo. Eu acho que no final do primeiro dia o pessoal ia falar, Felipe, cara, o que mais acontecia aqui era isso. Tipo, sexta-feira a gente ia pro bar e aí virava a festa. Sábado, não. Domingo. Mas a mudinha de roupa tá aí pra isso. Às vezes, por exemplo, era tipo, ah, sai da festa de manhã, vamos pra cachoeira, vamos, todo mundo virado, né? Vamos pegar a estrada, 100 km. Né? Era virado, meio bêbado, vamos pra estrada. Era o Brasil do. Ainda bem que não foi. O Brasil que deu certo. Deu certo. É... Chegou no bolsonarismo, né? Parabéns para o desenvolvimento. Não, mas não é culpa dessa galera, não. Não é. Essa aí é a galera que eles estão querendo derrubar, né? Mas sabe o que é pior, Hel? É capaz de pessoal dessa época aí, se eu for procurar no Facebook hoje em dia, não, tem. Eles terem votado. Eu tenho muito contemporâneo da faculdade que é reaça, que é bolsoneco. Você olha, o cara era o campeão, campeão estadual de maconha, hoje ele é. O cara era maconheiro. Campeão de maconha. O via DRI. E hoje ele é bolsonarista e fica falando mal de maconheiro. É da tradição familiar, né? Essa monarquista. Deus, família, propriedade. Ai, e meu arma. Deus do céu. Eu também. Arma não é a propriedade. Voltando aqui, o Nem Vem Que Eu Tô Vandame fala assim: quais os filmes os nobres bacharéis acham subestimados ou que só não dão o devido valor mesmo? Eu tenho que anotado isso. Mudar os subestimados. A gente falar para os superestimados, que eu acho que é mais. Eu queria falar de subestimados. Eu acho superestimados. O Gladiador do Ridley Scott, o filme superestimado. Eu sou obrigado a discordar. Né? Eu acho ele um bom filme. Um filme de ação ótimo. Mas não é, né? É o vencedor do Oscar. Eu acho que a importância do Gladiador... Eu posso estar falando merda aqui, né? Mas eu acho que a importância do Gladiador é que antes do Gladiador, os filmes históricos não tinham nenhum estudo histórico pra fazer, né? Era tipo... Mas o Gladiador também, né, cara? Você que entende, eu não entendo. O Gladiador é todo cheio de honra. A importância do Gladiador foi me dar um apelido. Então ele tem a importância muito. Cara, o Bárbaro gritando assim que meu Fusca anda. Isso é histórico. Pois é. Cara, aquela história, a cena do cara passando a mão assim no mato, isso aí virou um músico do cinema até hoje. Todos os filmes copiam. Né? Histórico, né? O Gladiador mandou. Filme histórico. Super óbvio. Thanos, Gladiador, filme histórico. Todos os filmes, né, copiam. Quando o filme quer ser o fodão da fotografia, o super-homem, então. Mas falando tem sério, tem que ter um trigal, né? tem que ter aquele trigal balangando, né, com o vento, né, o sol ao fundo, né? E uma trilha que tem assim um coro. Eu lembro que os filmes antes do Gladiador, eles sempre eram muito bonitinhos, sabe? Tudo que era de metal era metal polido e tal. Não, e cara, tá louco, não. Você tá doido? 5 horas. Gente, desculpa. Olha, por isso que ele não gosta do Star Wars 8. Pô, não lembro dos filmes do Richard Lester lá, dos Três Mosqueteiros, com Oliver Reed, que mostrava aquela França podre, tudo sujo, tudo escangalhado. Se pegar Dalton, que é um filme velhaço também, cara. Sim, eu já gostei. Eu acho que eu não conheço esses dois filmes que vocês falaram. Peraí, você tá querendo só o blockbuster, né? Só os escocês bonitos dos filmes que eu vi, ele tá querendo dizer. Mas exato, é isso que eu tô falando. Eu comecei a transforma em regra, né? Algo que só você viu, né? Tipo, se eu não vi, não vale. Mas ó, deixa eu falar um filme que eu acho subestimado, é o Hulk, o Capitão Gancho, que eu acho um filme tão legal e o pessoal trata como um filme ruim, bom. Cara. Uhum. Né? Eu nunca entendo essa fala assim. Na minha mão. Né? Ó, um outro que eu acho animal, que parece... Às vezes eu sinto que esse filme não existe, eu tenho que olhar pra ele pra ver se ele existe mesmo, porque ninguém nunca falou dele. É aquele Duplicidade com o... Deixa eu olhar o nome dele, eu esqueci já. Aí nem ele sabe. Não existe talvez mesmo, não, eu tenha inventado. A Julia Roberts e o Clive Owen. Vocês já viram Duplicidade? Não. Cara, esse filme é muito maneiro. São duas pessoas, eles eram tipo espião da CIA, ou, sei lá, trabalham pro FBI, não sei. E aí, quando eles descobrem que as empresas estão contratando eles pra fazer espionagem industrial, sabe? Então eles começam a procurar emprego com empresa nada a ver. E aí eles se metem com uma empresa, descobre a cura para calvície, e a empresa rival tá tentando roubar isso deles. É um filme, eu acho um filme animal. E eu tipo, nunca ouço ninguém falar disso. Cara, eu já vi, não lembro absolutamente nada, não vou mentir. Quando eu vi assim, já vi, não lembro nada. Mas nessa pegada, assim, com horas, o Steven Soderbergh tá fazendo um monte de filme fudido e tá todo mundo cagando, cara, desde daquele... Terapia de Risco pra cá. Então, mas Terapia de Risco é um filme fantástico e ninguém fala, né? Fica mas, aí, peraí, né? Peraí, qual que é o Terapia acontece? De Risco? Só pra eu não... A Terapia de Risco é aquele da indústria farmacêutica que tem o... Não sei. O Jude Law, o Channing Tatum, né? Acho que ele morre até no filme. Sobre a indústria farmacêutica. Olha. Eu tô falando, é isso. E é o Steven Soderbergh, cara, que é um diretor fodido, né? Um filme que eu acho super subestimado pra caralho é o Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson. Aliás, é estranho, porque é um filme do Wes Anderson e quase ninguém fala desse filme. Então, a galera não fala desse filme, né, cara? É. Aliás, quer dizer, quem viu falou que é bom, né? Mas acho que tipo, 3 pessoas viram no mundo inteiro. Falando no Soderbergh, só rapidamente, tem um Unsane... Que tá no Netflix, eu acho que é a mulher que ela é botada pro sanatório contra a vontade, né? Que é meio batido, mas ainda é um filme muito legal. Sim. Muito, tipo. Muito legal, assistam. Unsane. Ó, tem um outro que eu gosto pra caramba e que. Esse eu gosto, mas eu não sei se ele deve ser tão bom assim pras outras pessoas. Eu tenho um carinho especial por ele hoje em dia. O nome dele é bem complicado porque ele tem 2 nomes em inglês e 2 nomes em português. Sabe quando o filme não dá certo, eles relançam com outro nome? É desse ponto que ele deu errado esse filme. Então o nome original dele é The Boat That Rocked na Inglaterra e chama Pirate Radio nos Estados Unidos. É com Bill Nye. E no Brasil, como é que chama? E no Brasil, peraí que o Wikipedia tá abrindo aqui. Os Piratas do Rock ou O Barco do Rock. Tem vários nomes. Cara, esse filme, eu acho ele maravilhoso. Na verdade, eu acho maravilhoso o DVD dele. Porque, cara, o tanto de coisa que não entrou nesse filme. Esse filme dá pra ter umas 3 horas, assim. E coisa massa, cenas que eu acho muito boas. E é muito doido. A impressão que eu tenho é que ele falou assim, eu tenho essas músicas e eu quero que essas músicas fiquem no filme. Mas eu não achei que ficou forçado igual... Quer dizer, igual todos os filmes agora estão ficando super forçado, né? Por exemplo, tem personagens no filme que o nome delas é um nome específico porque de repente vai entrar a música que tem o nome da personagem. Ah, cara, é um filme que eu acho muito bom e eu acho... Na verdade, enquanto eu tô falando dele, eu tô pensando... Acho que ninguém vai gostar desse filme igual o que eu gosto. É bem pra lá. Maneiro. Eu nunca ouvi falar 5 horas, inclusive. Aliás, fica a trivia aí que falar que alguma coisa é do rock em Manaus significa falar que ela é da putaria. Eu tô falando sério. Aquele lugar é do rock, é tipo uma casa, um puteiro. Da putaria. Eu acho que o Espírito Santo ir pro rock era ir pra night. Isso 20 anos atrás, sei lá. Não sei como é agora. Agora é tudo. Um filme também que eu acho muito legal chama Golpe Perfeito, que é com o James Woods, o Lois Gossett Jr. e o Oliver Platt, que eles são trambiqueiro, e eles chegam numa cidade que tipo, tem tradição de boxe, e aí eles armam um golpe lá, tipo, eles levam o Lois Gossett Jr., que é um boxeador, e prometem que o cara é capaz de ganhar não sei quantas lutas numa mesma noite, sabe? E aí eles vão. Cara, é muito bom esse filme, é muito, muito engraçado, muito divertido. Golpe Perfeito, acho que é Diggerstone, acho que é o nome o nome original dele, dos anos 90 ali, quase ninguém conhece esse filme, assim, mas é bem, bem legal, bem, bem divertido. Pô, deixa eu aproveitar e pegar um filme recente, é um filme de humor, terror, comédia, o nome dele é maravilhoso, que é o Psycho Goreman, né, que é sim, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, é tipo... É meio Lovecraftiano, é tipo, sei lá, tem uma menina e seu irmãozinho que vivem brigando, não sei o quê, e vem essa entidade extradimensional que vai destruir o universo inteiro, e por N razões essa menina de 12 anos acaba dominando essa entidade. E tipo, só que é um filme super gore, super bizarro, mas é bem engraçado, ele tem uma vibe meio Noite Alucinante, meio pastiche. Mas é divertidão. Eu recomendo. Psycho Goreman. Aonde? Deixa eu só interromper, porque eu tenho que virar abóbora. Vai lá. É dia, né? Então, boa noite pra vocês. Pra quem fica, um beijo. Boa noite, Júlia. Usem máscara. E orgulho ao MS. É isso. Beijos. Até a próxima. Tomem vacina, gostoso demais, né? Valeu, Júlia. Tô doida pra tomar minha segunda dose, cara. Uhum. Tá vindo. Tchau, Júlio. Tchau. Eu tenho um outro filme, na verdade, esse filme é meio complicado, porque as pessoas que gostam do Clint Eastwood viram, as outras pessoas parece que ninguém nunca assistiu, e eu sei que esse filme não foi muito visto, eu digo isso, porque copiam o roteiro desse filme o tempo inteiro, na cara dura, em gibi, um monte de coisa, e as pessoas que cuidam disso, esqueci o nome, tipo a imprensa, que cobre isso, nunca comenta essa história aí foi copiada do filme do Clint Eastwood, que é o Gran Torino. O filme tem o nome do carro, né? Esse filme fez sucesso pra caralho. Todo mundo cara, ganhou Oscar. Da leva recente do Gran Torino. Não, peraí, Oscar, não. Eu acho que ele ia falar daquele mundo perfeito. Mas aí eu quero saber. Né? Cara, fez sucesso, tá falando... Então vocês conhecem outras pessoas que assistiram? Eu não tô falando da gente aqui. Civil, vocês conhecem? Sim. Não, o Gran Torino, porra, eu acho que foi o. Foi tipo assim, tirando depois dos Imperdoáveis, foi o filme que meio que relançou o Clint Eastwood pra essa nova geração. Sobre Meninos e Lobos. É antigo, né? É anos 90. Eu tô falando que o Gran Torino. Não, peraí, assim, sobre Meninos e Lobos é 90? Caraca, eu tô muito velho. Foi o filme. O Gran Torino foi o filme que fez essa galera mais nova conhecer o Clint Eastwood. Assim, ele veio na sequência da Menina de Ouro, né? E foi, é o filme seguinte da Menina de Ouro, que foi o filme de maior sucesso dele. Mas eu não sei se ele é imediatamente depois. É que o Menina de Ouro não é um filme dele, né, cara? Eu tô falando que, tipo assim. Peraí. Mas eu tô falando que ele não é o personagem principal, entende? Eu tô falando a história não é centrada nele. Ele como ator, como personagem, como cara durão e não sei o quê. Entendi. O Gran Torino meio que resgata esse personagem dele e meio que desconstrói, tira um sarro, né, dessa persona que ele tinha no cinema. Aham. Assim. Mas eu lembro. Você tá falando o Clint Eastwood, eu lembrei, eu vendo o Tom Hanks falando que ele, quando ele fez aquele filme Sully, né? Que é o Clint Eastwood que dirige, né? Dos cavalos. Não, ele falando que ele tava muito acostumado com aquele clima do set, do diretor gritando no megafone. Ok, muito bem, todo mundo. É a história dos cavalos. Agora! Ação! Né? Aí ele falando que o Clint Eastwood era diferente, ele falou que tava aquele silêncio do set. De repente ele ouvia uma voz assim, né? Nas costas dele falando: Ok, go ahead. Aí ele ficava, ele travava, né? Porque é a frase dele no Dirty Harry, né? Go ahead. My punk. Mas então, você ouviu a explicação de por que o Clint Eastwood faz assim? Ele falou que quando ele tava na Itália ainda, ele falou que esses diretores eram muito flamboyantes, sabe? Eles eram uns negócios de chamar atenção, o diretor chegou, então tem que ter a cadeirinha, tem que ter a barraquinha, tem que estar todo mundo em volta. Aí quando o cara... A única coisa que ele faz no set é gritação, né? Então tem que ter um megafone pra ele, pra todo mundo organizar, e o cara só faz isso, gritação. E aí ele falou isso, bagunçado, a gente tinha que estar montado em cavalo. Os cavalos levavam o maior susto do mundo quando um cara do nada gritava ação. Então sempre demorava, depois da ação, tinha que acalmar os cavalos de novo pra voltar a cena. Aí ele falou assim, se eu dirigir um filme, o que eu vou fazer é não gritar ação desse jeito, pra não assustar os cavalos. O que eu achei engraçado é tipo assim... O Tom Hanks achando que ia levar um tiro, né? Falou, você ouve a voz do Clint Eastwood falando baixinho assim. Go ahead. Pra go você, ahead. Né? Falou, cara, make my day. Que caralho, fudeu, né? Mas é engraçado, 5 horas. Gran Turismo tá. Gran Turismo já. Gran Turismo. Acho que é mais sucesso do que Gran Turismo. Gran Turismo é tipo assim, se tu for olhar os últimos 10 filmes dele, é o mais famoso junto com Menina de Ouro, na prática. Cara, Menina de Ouro, eu já não acho que ele fez tanto... quer dizer, pelo menos talvez eu ande em volta de uma galera que não tá cagando pra isso. Menina de Ouro, eu também não senti que tinha muita gente assistindo, nossa, sabe? Quando saiu, só se falava desse filme, cara. Então eu não... Um dos realmente filmes não mais tristes tanto. De todos os tempos. Como é que é o nome daquele filme? Todo Mundo em Pânico? Tem, é o 2 ou é o 3 que tem... A menina cai com o pescoço na cadeira umas 10 vezes. Né? Ela levanta e cai de novo. Né? É. Se tava Todo Mundo em Pânico, fez sucesso em Coras. Esse é a régua do sucesso. O Ren Oliver, ele fala assim: que desculpa dar ao chefe quando ele te pega dormindo e até roncando no meio do trabalho. Ah, foi. Chama ele pra ver. Deita aqui comigo. Cotinha. Não, é legal se faz assim, ó. Põe o dedinho na boquinha dele. Já vai abraçando a cabeça. Cara, o segredo é ter uma cebola pra quando ele chegar perto falar assim: essa cebola é uma maçã, cebola é uma maçã, vai dormindo, e você hipnotiza ele. Aí vira um truque, né? Mesmo que não dê certo, você fala: não, era só tava tentando te pegar, chefe. Né? Boa ideia. Eu vou dormir no banheiro quando acontece, quando eu tô nesse estado assim. Ah, é onde eu vou chorar. Vocês não fazem o Chico Xavier, não? De botar assim a mão no sombrolho e dar o... Não, porque às vezes você cai, né? A cabeça daquela caída. Ah, sim, daquela caída. Mas se o cara pergunta quando você tá assim, você fala: não, tô de cabeça, chefe. Eu vou já trabalhar. Ah, o negócio é banheiro, cara. Banheiro é o canal. Você entra lá e faz de conta que tá cagando. E pronto. Eu queria ter pensado nessa opção quando eu era estagiária lá no Maurício de Souza, porque eu sempre cochilava depois do almoço, e aí o pessoal ficava tudo rindo da minha cara, né, porque era a estagiária que tava assim na mesa desenhando, de repente, batia a cabeça. Você chegava a bater a cabeça, gente? Ah, teve uma Ai, vez que cara, fez... Que Ai, não... A não galera é. Não perdoa, né, cara? Quando eu tô com muito, muito sono, o cérebro desliga, assim. Cara, eu tô tendo experiências dessas agora, né, com home office, que às vezes você fica trabalhando até madrugada, assim, né? Cara, direto isso. Tipo, você tô ali fazendo alguma coisa, aí você dá aquela, né, aquela dormida longa, sentada, assim, né? É legal quando você olha, né, o que, que você fez enquanto você tava nesse estado sonolento. Cara. Eu não sei se eu dá pra eu falar isso ou não, acho que é melhor não falar. Eita! Fala! Não, ele tá melindrado aí, porque a galera tá pegando no pé dele. Ah. Eu tô preocupado de falar, então não vou falar. Vamos deixar pro proibidão. O que você fez com seu filho dessa vez? Como é que é, Di? O que você fez com 5 minutos dessa não, vez? Não, não, não, eu não vou falar nem com quem que é, pô, deixa quieto. Ai, ai. Tá bom. É, no Proibidão eu tenho uma história pra contar pra vocês hoje também. História boa. O psicólogo das 5 horas. Ele ele fala que alguém aqui já disse em público algo sobre o seu trabalho que não deveria dizer por causa de algum sigilo de profissão. Já houve algum constrangimento por terem falado demais? Vale caso. Ó, eu vou falar uma vez numa reunião que eu trabalhava numa empresa de comunicação visual que estava começando a trabalhar no ramo de formaturas. E aí, durante uma daquelas reuniões de trabalho, o cara do departamento de vendas ele falou o seguinte, no meio da reunião, ele falou: ah, a gente sente dificuldade, né? Ainda mais quando começa assim, um período de crise, porque as primeiras coisas que as pessoas cortam são coisas supérfluas, né? Que é o que a gente vende. Cara, o dinheiro. Ai, cara, parabéns, hein? O dono da empresa olhou assim: cara, se você acha que o que você vende é supérfluo, você nem devia estar trabalhando aqui. Aí deu aquela sabota. Nossa! Óbvio que todo mundo sabe que é supérfluo. Trabalhar festa de formatura é supérfluo pra caralho, né, cara? Mas o pior é que o chefe tem que falar isso, né, Real? Não tem nem como ele dar uma. Se ele der uma risada, ele perdeu. Não, e a única saída é o cara duplicar e falar: não, meu trabalho é fazer deixar de ser supérfluo. Ser social. Para as filhas de todos os pais do Mato Grosso. Mas foi mais que o apelido do cara virou supérfluo. Virou supérfluo. Ai, meu Deus. Tem uma amiga minha que falou, ela pegou um trabalho numa clínica e aí disse que a dona da clínica perguntou pra ela no segundo, terceiro dia: e aí, tá gostando do trabalho? Ela: não, né, mas é trabalho. Eu gosto mesmo de praia, né? E vieram me falar: você acredita que demitiram ela na primeira semana? Caraca! Você tá de sacanagem, o que aconteceu? E quando me contaram... Acredito. Eu vi uma entrevista do John Krasinski, ele falando que quando ele tava fazendo audição pro The Office, aí ele falou que antes dele entrar pra audição dele, deu intervalo pro almoço. Aí ele ficou: puta que pariu, né? Não podiam fazer só mais uma, né? Só pra... Aí ele falou que tava... Vou voltar todo mundo... cansado. É, aí tava todo mundo lá, né, conversando e tal. Aí ele tava sentado lá esperando, né? Ele falou que ele não foi almoçar, né? Ele ficou esperando. E aí tava lá sentou um cara na frente dele, né? E aí o cara, tipo, puxou a conversa com ele. Falou: e aí, tudo bem? Ele falou: ah, tudo bem, né? Falou: e aí, você veio pro teste, né? Vim, mas não sei, né, se eu deveria estar aqui. Ele falou: porque The Office é uma série fantástica, né? The Office, a inglesa, né, ele falou, é uma série perfeita. E você sabe que nós aqui nos Estados Unidos temos mania de pegar essas séries britânicas e estragar elas, né? Então eu tenho muito receio de que aconteça isso. Aí o cara ficou olhando pra ele: ah, tá. Prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou o produtor executivo da série, né? Caralho, fudeu. Aí ele falou que o cara, né, terminou de almoçar, saiu, aí ele falou que ligou na hora pro agente e falou: ó, cara, eu acho que eu nem deveria fazer teste, porque eu acho que não vai dar certo, não. Mas então, isso acabei de fazer uma merda. Já tinha um agente, então? Nessa história? Já, todo mundo era fã. Todos eles têm agente, né, cara? Então, porque eu nunca... Eu achava que a primeira coisa que ele tinha feito era justamente o The Office. Não, mas então não, mas até ator que nunca atuou tem agente lá nos Estados Unidos, né? Quem arranja as paradas... Eu acho que nem pode, não ter agente lá, né? Se eu não me engano. Não sei como. Eu acho que é algo... De sindicato, né? Entendi. Se não sindicato, mas é algo... Tipo, faz parte do... Faz parte da estrutura do negócio, assim. Aí ele falou que quando ele foi escolhido, o produtor falou: ó, parabéns, a gente gostou muito de você, você tá contratado. Aí ele ficou meio assim, né? Foi: você tá contratado muito por causa daquela conversa que a gente teve lá fora. Eu sei da sua sinceridade, né? Eu acho que isso é... Aí ele ficou falando: é, minha sinceridade, né? Não é uma sinceridade, era uma burrice, que eu não conhecia o cara, que se eu soubesse que ele era... O produtor executivo, é óbvio que eu nunca teria falado isso, né, na frente dele, né? É, mas a única saída nessas horas é o cara não retroceder nunca, né, cara? É tipo, foda-se, não. Ou então, eu tô aqui pra fazer o melhor The Office. Não, eu acho que quando o cara se apresenta, fala: ah, eu sou o produtor executivo da série, fala: ah, peguei você, eu sabia, comédia! Eu sabia, cara, eu tava brincando. Sim. Eu acho que eu ia fazer isso também. Não. Cara, não, quando o cara fala assim, eu sou produto, você tem que segurar ele pelos dois braços e falar assim, cara, você tem uma grande responsabilidade. Por favor, não estrague The Office. The Office é muito bom, eu amo The Office. The Office é a melhor série do mundo. Eu confio em você, em mim, pra gente fazer juntos o melhor The Office. Né? Só de bem, é. Confio em você, em mim. É, assim, inclui, né? Eita porra. Eita porra, ligaram o Windows aí. Ah, eu tô fazendo um teste aqui pra saber se vocês estão me ouvindo. Ou vocês estão só me ignorando mesmo? Caralho, não, gente, não, cara. Não tava te ouvindo, não, cara. Não saiu nada que você falou, lojinha. O que aconteceu? Tava mudo. Espero que tenha gravado. Tive... Quando a gente ignora, a gente faz questão que tu saiba. Fica tranquilo. Eu tinha gravação. Mas você tava falando? Porque a gente. Eu até estranhei. Eu falei, pô, será que a lojinha tá aí? Eu achei que você tinha caído. Eu saí. Não, eu fiquei preocupado porque ele tava gravando. Aí direto eu olhava lá, né? Mas eu vi que tava lá que o Matheus está gravando a chamada, né? Então, não, o que eu ia falar. Ele deve ter saído só porque ele não tem comprometimento nenhum mesmo, né? Ele sempre faz isso, né? Não tem. Sai da gravação, vai fazer. Tem uma pessoa no MDM que não tem comprometimento com o MDM, sou eu. Mas o lance do agente, eu lembro que eu li aquele livro. Vocês conhecem o filme The Room, né? Sim. Aí eu li o livro que conta a história de como esse filme nasceu. E realmente, o lance todo, até pro papel menor, você tem que ter um agente, porque o agente é o cara que vai te colocar nas casting calls. Você não pode chegar lá. Uhum. Pelo menos na época. Aí você precisa ter. Não é nem questão de. Tem que ser sindicato, não. É você. Se você não tiver agente, você não vai chegar. Isso assim. Uhum. Lucas Bilan, ele pergunta: qual pet os MDM sempre tiveram curiosidade de ter ou não teriam de jeito nenhum? Eu acho que um tigre, né? Eu não teria. Doninha, o que é que o Schwarzenegger tem num tira do jardim de infância? Aquele furão? Furão. Um furão. Eu não queria ter nenhum bicho de sangue frio. Isso também não. Cobra. Tem. Ai. Essa galera que tem aranha também. Aranha, eu ia falar. Ah, né, cara? Tem uma aluna que eu gosto tanto, mas ela gosta de aranha, ela tem aquário seco. Eu fico. Que bizarro. Caralho, que comentário específico. É uma pessoa tão legal, mas agora tem aranha. Exato, é uma pessoa legal. Odeio ela, né? Já reprovei ela 3 vezes por causa disso. Nunca ela vai poder se formar, graças ao fato dela ter uma aranha. Eu acho que bicho de estimação é aquele que você pode pegar no colo, abraçar, beijar, fazer carinho. Quando você não pode fazer nada disso, eu fico assim, poxa. Teve uma reunião que eu tava com a mãe dela e a mãe dela falou: você sabe que ela tá com uma aranha agora? Tipo, a mãe com a cara de. Hein, Adriana? Jabula tinha 40 quilos, dava pra fazer tudo isso. Era meio. Mas pegar ela no pegar no colo, assim, era meio. Mas não, ela deixava, ela ficava de boa, assim. Ah, bonitinho. Mas. Eu queria ter um animal. Coelho é super fofinho, mas não é um bicho pra você ficar no colo, pra fazer carinho. Ele gosta de ficar solto. É mais pra fazer um ensopado, né? E pra cagar toda a sua pra casa. Cagar, porque pra cagar, meu irmão. Exato. Parece mas coelho. Mas coelho não dá pra ter solto em casa, né? Eu acho que você tem que. Tem que ter um quintal, né? E esse quintal vai ser pura bosta. Não, mas tipo assim, você tem que. Você não tem que cercar ele. Ele não foge, não é um bicho. Foge. Foge, mas você vai ter que ter aquela cerquinha. Foge. Sabe aquela, e se aquela, seu irmão aquela... come coelho, você tem que ficar correndo atrás do coelho até cansar ele, conseguir pegar pro seu irmão comer no seu parto. Não que tenha, não que tenha uma história minha. Zootopia, né? É isso? Não? Não. História bizarra. E coelho também é um bicho frágil, né? Que morre cedo. Morre muito fácil. Ele adoece também, reproduz. Tem muita doença também, né? Ele adoece muito. Tem um psicológico que não pode ser abalado, que eles se matam. É bem doido. Caralho, como assim, cara? Sim, sim. A gente coelho teve suicida? A gente teve um... E era filhotinho ainda. Acho que ele ficou estressado. A gaiola dele era muito perto de onde os cachorros ficavam na casa. Ai. Então eu acho que ele se estressou e tal, sabe? Essas maluquices de a morte tá ali do lado. E aí minha mãe e meu pai falaram no dia seguinte, falou assim, ele ficava se jogando nas paredes de um lado pro outro, assim. Meu Deus! É, foi bem sinistro. Aí no mesmo dia teve ensopado de coelho no almoço. Não, ele era muito. Ele era tão pequenininho, Máximo, que não tinha nem como fazer, sabe? Só deu pro cachorro mesmo comer. O teu cachorro favorito estraçalhou o coelho. Teus pais contaram uma história pra não fazer você odiar o cachorro. Não, o cinco aranhas, igual a minha mãe. Minha mãe falou um coelho, que. Mas era um coelho grande que a gente gostava. O cinco aranhas, minha mãe falava pra mim, pra Dea, que o nosso coelho tinha fugido. E na verdade ela tinha dado pra uma pessoa que ia comer. Cara! Que ia comer? Ai, não, que triste. Eles tinham. Então, lá em casa, a gente já chegou sabendo, não se apeguem, que isso daqui é comida pro seu irmão mais novo. Ai, meu Deus! É, a gente tava criando porque ele precisava comer cedo, ele era alérgico. Cara, essa história do coelho precisava. Tá no Corsair DM, tá a galera achando, o Felipe achando, o Felipe Change, né? Achando que o irmão do Cora era um mini canibal que comia coelhos crus. Meu Deus. Não, o lado bom do... Tipo, eu tenho que falar um negócio assim. mas o lado bom do coelho é que se você tiver dois coelhos, logo logo você tem 8 coelhos. Logo você tem 16 coelhos. Tá? A gente tem que tomar cuidado. É alimento. Eu tive um amigo que criava porquinho da Índia e teve esse problema. Ele isolou ainda e tipo assim, tava fazendo as paradas de só fazer o cruzamento programado, né, tal, e depois separava, mas ele falou que ele não sabe o que aconteceu, não sabe se um macho vazou para onde estavam as fêmeas, que fudeu. Tipo, eu lembrei que fudeu. A natureza encontra um caminho, né? Sim, e aí chegou um momento, cara, que ele tava com mais de 800 porquinho daí. Que isso, cara? 800? Não tinha sido atacado, né? Como assim? 800, foi isso que tá aconteceu. Tá vendendo quilo, né? Eu tô vendendo 10 quilos de porquinho da Índia, vai. Eu acho que ele começou com 50, eu acho, e aí de repente... Ah, então ele já começou com um número alto. Sim. Eu achei que tinha começado com uns 3, assim. Não, 2, né? Não, cara. Mas eu acho que era isso, não sei se era 30 ou 50, assim. Eu sei que quando ele se desfez de tudo... Tava em 800 e aumentando. Viu? Esse é o tipo de coisa. Opa, diga. Não, o que eu ia falar, que você tinha comentado sobre coelho, sujeira, etc. A minha mãe resolveu doar o coelho exatamente pela quantidade de sujeira que o bicho fazia no quintal. Caga muito. Não pode, né? Um bichinho tão pequeno cagar tanto, né? É que também ele fica o dia inteiro comendo, né, cara? O metabolismo. Come e caga, né? Cara, eu tô tentando achar uma notícia aqui que eu acho incrível e não tô achando. É muito maneiro que é um ratinho, um hamster desse de laboratório, que acho que a manchete é assim, hamster de laboratório que fugiu da gaiola vai ser pai de 900 bebês. 900. É um número exagerado, assim. E tem a foto dele. Cansado. E aí eu lembro que tem um comentário que alguém fez na reportagem: a face de quem não se arrepende de nada. Mas é isso, vamos para as perguntas do garotinho. Eita, nós, bora. O Júlio Santos, ele pergunta o garotinho: ter que sair na porrada com o The Rock ou ter um debate com o Leandro Narlock, em ambos os casos, até você desmaiar? Não, porrada com o The Rock pode ser maneira, cara. Mais rápido, né? Não, ia ser mais rápido. E você vai contar essa história para as pessoas. Vai ser a história maneira. Já pensou que tu vai contar a história do teu debate com o Leandro Narlock, que tu desmaiou? Que história bosta. Não, e sem falar que deve ter sido, tipo assim, uns 3 dias de debate, né? Até você desmaiar, né? se desmaiar debatendo não é algo assim. E, né? E um debate bosta, você fala, não, cara, você não tá entendendo esse conceito básico. Aí, tipo, o cara fala uma merda de não, todas as palavras estão erradas, vamos começar pela primeira. Aí não adianta. Meu Deus, já, que horror. E já o The Rock, não, ia ser uns 30 segundos, só pronto, acabou, né? Já tá, tá. E ele ia sorrir, ia esfregar o The Rock e falar, né, pras pessoas, né? Tirar uma foto, né? Você desmaiado e ele fazendo. Ele não deu um soco sem querer no Michael Clark Duncan, que derrubou o cara no Escorpião Rei? Acho que foi no Escorpião Rei. Ele sem querer escapou um soco na cara. Imagina um cara do tamanho do Michael Clark Duncan desmaiou com um soco. Tu falou Escorpião Rei, eu pensei na Múmia 3. Eu pensei, ué, mas esse filme ele não tava lá? Era só esse rei lindo? Eu lembro da entrevista do Michael Clark Duncan do Demolidor, que ele falou que ele teve que ganhar peso pro papel. Caraca, né? Velho. Que ele falou que ele aumentou o ritmo, né, de musculação e ainda engordou, né? E ele falou que ele tinha que tomar muito cuidado na cena de ação para literalmente não quebrar o Ben Affleck ao meio. Ele falou. Nossa. E tipo assim, que o Ben Affleck não é um franguinho. O Ben Affleck tem quase 2 metros de altura, né? Mas eu acho. Ah, é? Nossa, Ben Affleck é grandão, cara. Sabia ele... não, cara. Ó, eu falei errado, não era um coelhinho, tá, gente? Nem um hamster, era um porquinho da Índia. E são 400 bebês, não são 900. Aí 5 horas, 1,92, o Ben Affleck. Caraca, ele é alto pra caramba, velho. Eu acho, nossa, impressionante. Já gosta mais dele como ator, né? Não, nem um pouco. Ele é um grande ator. Grandes bosses. Mas o Mark Clark Duncan era maior. Ele não é mais baixo, não? Um ator maior do que ele. Mais largo, com certeza. Porra, mais baixo seria muito triste você fazer um filme do Demolidor e o Rei do Crime ser mais baixo. Não, é 4 centímetros mais alto, menos mal. Pô, é quase nada, cara. Por isso que ele teve que fazer essa dieta de aumento lateral, né? Uhum. 1,96. Uau. Ele tinha que usar saltos. O Lauliet. Ele pergunta, garotinho, ser caçado uma vez na vida, podendo ser a qualquer momento pelo predador, ou toda vez que você sair e voltar para casa, ter que lidar com armadilhas feitas pelo Kevin, esquecendo de mim na sua casa? Não, eu acho que é a segunda opção. Não, as armadilhas do Kevin te matam. São perigosas, né? Ele pôs fogo num cara uma vez. Não, você não tá entendendo. Você ser caçado uma vez pelo predador ou todos os dias que todos você os sair dias. E voltar pra sua casa tá cheio de armadilha. Eu só ser caçado pelo predador uma vez também. Eu ia arriscar o Kevin, porque o predador é certeza, né, cara? Eu não vou me meter lá na lama e brigar, dar soco no predador e ganhar, né? Não, não consigo, desculpa. O predador me mata em 10 minutos, isso é foda. Cara, e até o cara que comentou aqui que ele ficou interessado em ver... Pera aí que eu acho que o Léo tá dormindo. É isso que tá acontecendo? Caralho! Muta ele aí. Eu não vou julgar. Eu acho válido e eu entendo. Caralho, a vingança nunca é plena. É? Caralho, semana passada fui eu. Aí, o cara até comentou aqui que ele ficou interessado em ver um filme do Predador contra o Kevin, esqueceram de mim. Sim. Sou? O Kevin. Mas acho caçando... que o Kevin ia morrer fácil, gente. Caçando um Predador. Seria um filme. Mas você pode pensar que aquele personagem Topher Grace no Predadores é o Kevin, né? Não é isso? Então imagina o Macaulay Culkin que agora, velho, fazer o papel do Kevin. Hoje em dia ele tá muito sinistro, né? No novo Esqueceram de Mim, que ele virou tipo um MacGyver, assim, um agente. Do governo, tipo o MacGyver, assim, e aí ele tem que lidar com o predador. É foda porque o Macaulay Culkin agora parece mais um remake americano de Trainspotting do que qualquer outra coisa, né? É. Tem uma cara de heroína, sei lá, de drogado fodido. O Timóteo, ele pergunta o garotinho: vender o MDM e se mudar pra dentro da cabeça do Bolsonaro pelos próximos 5 anos? Meu tipo, Deus! Tipo, quero ser John Malkovich. Quer dizer, você vai comandar o. Vai comandar o Bolsonaro por 5 anos, é isso? a comandar, bora. É, mas se é tipo o que era o Sir John Malkovich, é isso, né? O cara... Mas no final do filme todo mundo fica lá sem poder mexer, né? Esse é o final do filme. É terrível. Não, sim, mas quando o cara entra na cabeça do John Malkovich, ele passa a controlar o Malkovich, né? Uhum. Quer dizer, ele controla ou ele só assiste de camarote? Não, ele controla. É. O John Malkovich começa a fazer as coisas que ele queria. Vira titereiro, aquelas coisas que eram as paradas que ele fazia. É, pois é, mas e aquilo lá tinha um negócio. O fato de ele ser titereiro ajudava ele a ter um controle melhor. Não tinha um negócio assim? Não sei. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme. É. Ou vender o MDM e ter que morar com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada pelos próximos 10 anos. Quer dizer, significa que o... 10 anos? Não, gente. Ô, vamos parar com o Bolsonaro coisa. Ia ficar 10 anos no poder. É, não. Vocês estão loucos. Não tem graça, não. É, os 5 anos na cabeça do Bolsonaro. É bom que, mesmo se você não controlar ele, imagina o livro que você não escreveria depois, cara, que você saísse de lá. Cara, mas tudo pensamento bosta. É tudo raso, já pensou? Tu sai lá decepcionado. 5 anos, caralho. Esse filho cinco da puta anos... não esconde nada. Perdidos na minha vida. Ele fala alto tudo que. Todas as merdas desses safados. Não tem o bloqueiozinho do pensamento da boca. Ele só... Ou não, ou tipo, a mente do Bolsonaro deve ser tipo o mundo do Pocoyo, assim, tudo branco, vazio. Não, você fica lá. Tudo escuro. Você fica lá sozinho, não tem nada. Ai, eu imagino um mundo escuro cheio de lodo. Cara, eu meio esverdeado pra cinza, assim, né? Sim, um lamaçal. Coisa pingando do teto, e eu vou dizer que é um pau de arara lá no fundo, assim, também. É isso que eu penso, que é a cabeça dele. O Min, o arquiteto do Surubão, pergunta do garotinho: escolha uma dessas instituições para deixar de existir para sempre. Opa. Boteco da Esquina ou o Carro do Podrão? Porra, o Carro do Podrão, né? Boteco. Pra deixar de existir? Deixar de existir. O Carro do Podrão. Carro do Podrão. Podrão, a gente tá velho demais, infelizmente, pra comer muito podrão, cara. Uhum. Eu fico fodido se eu for inventar de fazer essas coisas. Boteco não, boteco você pode até não tá bebendo, mas você vai lá bater um papo aí com o pessoal, aí você descobre que todo mundo é bolsominion e fica triste. Essa história foi muito rápida, mais ou menos, pra frente. Escalou rápido. Pô. Aí vai pro próximo boteco. O Mocri. Pergunta do garotinho. Ganhar uma assinatura eterna de qualquer serviço de streaming, mas só num idioma que você não entende, ou assistir aos reboots de seus filmes preferidos, dirigidos sempre pelo Zack Snyder. A primeira opção, né, gente? Pô. Depende. A primeira me obriga a nunca aprender essa língua? Ou a língua muda? Tipo, se tá tudo em japonês. Você aprender, aprende japonês, muda aí muda a língua. É. Acho que tem que ser assim, senão não vale. Tem que ser, uma língua que você não entende, né? Tem que ser... Mas assim, tem filme que é bonito de assistir, né? De ficar olhando. Eu fico com essa opção. Não, você nunca mais vai ver um filme sem ser esses. É, bom. Não, mas só pode assistir. Você pode rever os filmes, né? Os filmes que você já sabe o que eles falam. É, aí. Vai ver Mad Max Fury Road, né, cara? Que foda-se que diálogo. Que é mais ou menos o que a gente faz hoje em dia, né, cara? A gente só fica reassistindo os filmes velhos, né, em vez de ver filme novo. Não, e aquela história, a tirinha do Salimena, né? Você pode aumentar a produtividade, você pode ver um filme enquanto tá ouvindo podcast. Eu ouvi um podcast sobre o filme ainda. Não posso dizer que eu não fiz isso. Um podcast que você toca bem no momento do coisa. Se alguém fizesse isso com um anime, seria perfeito. Como é que é? Você não. Ah, eu. Pô, sim, claro, só tá no grupo do MD Mangá. Você sabe do triste evento que a gente tentou gravar o de podcast que durava exatamente o caminho. Tentaram fazer uma. Eu não lembro disso, não. Eles tentaram fazer um react de um anime e botar isso no final do podcast. Esse era um problema. Ah, eu falei pra eles: bota essa merda no YouTube, que aí é fácil sincronizar. Mas não, tem que ser no podcast. Você não falou porra, não. Falei. Tá lá no Pega. Eu acho que, na real, eu vou falar sério, eu acho que isso é válido de ser tipo uma track a mais, assim, de filme. Eu acho que ó, na verdade, ano passado inteiro é uma parada e esse ano também. As pessoas ficaram tanto tempo ano passado sozinhas, se tivesse podcast que, ó, você dá o play no filme e dá o play no podcast ao mesmo tempo e você sente que tá assistindo o filme. Isso com as chama pessoas. Comentários do diretor. Não, mas aí que não seja do diretor, sabe? Dos seus amigos. Ah, mas é muito legal ouvir o diretor, né? Ok, eu concordo, eu também gosto de ouvir o diretor. Do que ouvir seus amigos falando merda, né? Isso daí... Vocês já assistiram Armagedon com os comentários do Ben Affleck? Vale 100% do tempo. Mas o que eu tô falando, assim, Coros, é que isso já existe. Tem um monte de podcast, principalmente gringo, que faz... Até no Brasil já vi. Até o MDM já fez, né? É, eu lembro que a gente fez da Liga da Justiça, né? O Super Amigo. Isso foi massa. Isso já existe. A gente só não faz porque então, a gente não vê filme, cara. Não dá tempo. Eu vi o. Eu sei que tem nos Estados Unidos o Riff Track, mas é o único que eu conheci, não sabia que tinha mais. Quer não, dizer, não tinha mais, né? Acho que, ideia acho que o Decreptus faz isso no Brasil, tem vários podcasts que fazem. Isso é um formato óbvio. O A, não ligo. Pergunta o garotinho, qual superpoder os MDMs escolhem dessa vez? Cagar ácido ou poder se transformar em uma lesma normal? Olha, são poderes que podem ser úteis. Então, deixa eu pensar numa coisa. Se você transforma numa lesma normal, você pode voltar a qualquer hora ou tem um, não, sim, tem sim. um buffer, sim. Assim, tipo, até sim, agora tem que esperar carregar. Não, você se transforma numa lesma normal. Mas tipo, cara, sei lá. 30 não segundos tava... de lesma. Não, cara, acho que o tempo que você quiser. O tipo, tempo que você quiser. Cara, isso é bom, esse poder da lesma. Dá pra usar bem. O único problema é se pássaros. Tiver sal envolvido. Mas cara, mas se o pássaro te pegar, você volta a ser humano no bico dele. Volta tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Então, sabe naquela situação que se abaixar não é o bastante? Você vira uma lesma. O problema é levar 15 vezes mais tempo pra fazer qualquer coisa que você precisaria fazer. É, você tem que ter paciência pra ser uma lesma, né? Mas é melhor do que cagar ácido, né, gente? Não, mesmo que queimar, você seja... Queimar a bunda acho toda. Não, pô, você é imune, né, cara? Você é imune? É. Então. Não, mesmo que a gente assume isso. Primeiro, quanto você vai gastar aí de cano? Porque toda vez que você caga na sua casa, você vai foder o encanamento inteiro. Não, mas depende do serviço de desentupir. Depende né? do tipo de ácido, né? Tipo, tem ácido que não corrói na porcelana, por exemplo, em tubos, tem que... em PVC, por exemplo. Você caga diabo verde, já pensou? Não, é bom. É bom que o seu encanamento... Economiza diabo verde. Você podia abrir uma empresa de desentupimento. Você chegava e cagava na pia do cara, literalmente. Pode foder o mercado do diabo verde colocando o seu preço, o seu produto a preços ridículos, porque você não gasta nada com... Você cagar na embalagem, né, e vender. É verdade que o cara falou ácido pensando, aquele ácido do alien, mas não, pode ser suco de laranja, pode ser muita coisa. No fim das coisas, é tudo ácido. Qualquer coisa com pH... Numa faixa é tudo ácido, né? É que, na verdade, aquele ácido do alien que corrói metal, assim, tipo, não existe, né, cara? Aquele ácido. Não existe, pois é. Mas garanto que ele pensou... Você falou assim, você caga ácido. Provavelmente, hoje em dia, dependendo do que você comer, você caga ácido, né? Ou básico. É um dos dois. Não, é exatamente o que é no meio. Não, você caga sete, né? Que tem aquela... Todo mundo acha, tipo, ácido sulfúrico, né? Acho que se você colocar sua mão lá, sua mão vai derreter igual o cara do Robocop, né? Mas não, na verdade, primeiro, você vai ter só uma queimadura química, né? De terceiro grau. Que é escrota para caralho, mas não, é. Não, assim. Sim, né? Mas não vai derreter a sua mão igual o cara do Robocop. Né? No máximo, uma queimadurinha de terceiro grau. A não ser que você deixe lá, você deixe ela lá dentro por, sei lá, 2 dias. Aí sim, né? Ela vai derreter. Cara, quer saber qualquer... Acho que você não aguentaria. Lugar que mexe com álcool, com ácido, tem que ter aquele chuveiro acionado pelo pé, né? Pra pessoa. Vai que espirra no olho, né? Aí você corre lá e tem um. E pior que, tipo assim, é que nem toda placa significa alguma coisa aconteceu, né? Mesma coisa, se tem um chuveiro acionado pelo pé, É porque alguém queimou a mão antes e não conseguiu abrir uma... Não conseguiu abrir o chuveiro. O chuveiro e a torneira e se fudeu, assim, né? O Sérgio Silva, pergunta do gordinho. O que é pior, sensibilidade nos dentes ao beber ou comer coisa gelada ou queimar a língua e o céu da boca com comida quente? Pô, queimar. Sensibilidade. Queimar, é pior. Cara. Porra. Pior? Pior. Muito pior. Eu tô pensando aqui qual que é, na real. Eu uso queimar, dois sublinhos pra caramba. Assim, eu não sei se é porque eu me acostumei, porque eu fui um idiota por muitos anos. Ainda sou? Como assim? Fui. Mas com essa idiotice em particular eu me consertei. Mas eu já... Não, mas peraí, você tá roubando. Você tá falando, porque eu já me acostumei e hoje eu não me queimo. Não, eu não me acostumei, mas eu consigo imaginar e falar, ok, tranquilo. O coisa do dente, cara, me incomodava muito. Mas, cara, o do dente é só você evitar gelado, que você não vai ter. Agora, queimar a língua e o céu da boca, arregaça toda a sua boca, né, cara? É. Tipo, você vai ficar três dias. O resto da refeição acabou, né? A primeira colherada é a mais quente, tem que lembrar disso. Você vai ficar 2-3 dias, né, com bolha na sua boca, tudo ferrado ali, com sua queimadura. Já o sensibilidade do dente, não, cara, é só... Deu aquela primeira... Se você for masoquista, você até gosta. É um prazerzinho. Mas é isso, acabou. Então agora as estatísticas. Vocês querem que eu leia estatística de novo? Eu não tava aqui, pode repetir? Deixa eu ver se eu pulei alguma. Eu lembro que eu tinha pulado uma. Buceta mística é bom, né? É, não, eu pulei mesmo. Mas não vou ler, não. Não vale a pena. Se pulou foi por um motivo. Se foi pulado é porque não merecia. Exato. Mas é isso então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu pulei também um comentário que perguntava que nota que a gente dava pro trailer dos Eternos. Eu gostei do trailer dos Eternos. Eu tô mais chocado toda vez que eu olho pra esse filme. Eu lembro que a diretora chegou pro Kevin Feige. Olha só, e se a gente filmar a natureza? Ele, não, impossível. Ela mostrou uma tomada da natureza. Ele, caralho, a natureza é muito linda, cara. E a única coisa que eu lembro. Vou falar uma coisa que eu não gostei desse trailer. Ele parece meio escuro, ele tá com aquela correção de cor escrota, saca? Tipo, que é a mesma do Snyder. Arrival. É, não, até que o Denis Villeneuve também usa de vez em quando, que é tipo A Chegada. Pra deixar tudo com clima de cara de dia chuvoso, assim. Isso, né? tá sempre nublado na porra do filme. Porra, deixa esse negócio colorido. Filho. Eu garanto que essas roupas eram super coloridas, super bonitas. Aí fica tudo meio deve ser pra triste, isso, né? Pois é, mas não. Sei lá. Mas é foda porque esse trailer é o trailer Focus Group, né? Tipo, pegou tudo que todas as pessoas. O cara viu o primeiro filme e falou, tá, mas quem é o inimigo? Aí tem lá, dizendo exatamente, o inimigo são os deviantes, eles são maus. Onde tava esse pessoal quando o Thanos fez não sei o quê? Tem lá uma frase no trailer falando, quando o Thanos atacou, o que, que vocês fizeram? Não, a gente não fez. Tem todas as. O personagem, o senhor audiência. É, não, é um checklist esse trailer. Mas eu gostei, apesar disso. Eu gostei do visual, vamos dizer assim. Apesar de tudo. É. O pessoal tá falando bem é das primeiras reações ao Shang-Chi. Ah, é? Sim. Eu não passei só porque senão eu ia falar, o Marvete pegando elogio. Será que já tem no... lá no... Tem, acho que não. Vocês repararam que vocês traumatizaram a lojinha? Ele falou, pô, eu vi esse negócio legal, mas não passei porque vocês iam me xingar. Porra. Você tá achando que a gente traumatizou o lojinha? Eu vi vocês aí. Você tá falando do comentário que eu vi o comentário que o cara fez ali soltando spoiler. Já falou das duas cenas pós-crédito. Fala no podcast então aí, porque estão falando que é boa. Cara, só que eu teria que voltar lá porque eu não lembro. Eu acho que ele falou que é a Capitã Marvel numa das cenas pós-créditos e a outra é o. Quem que era? O Hulk? Não, sei lá. Eu vi, o pessoal tava maluco e eu não sei. Eu fiquei curioso. E a galera falando que o menino lá é a cópia do Super-Homem do Snyder. E aí? Que menino? Senhor Eternos. O senhor Super-Homem lá, como é que é o nome dele? O Game of Thrones. Como ele lança... É o Icarus, isso. Que ele lança raio pelo olho igual o Super-Homem do Snyder. Porra, velho. Olhando pra você, é muito feio. muita gente falando, ó, oh, igual ao Snyder. Gente, calma. Aqui, ó. Cuidado para não tomar spoilers gratuitos de Shang-Chi, como por exemplo. Oh, não. O mandarim do Ben Kingsley aparecendo, Capitã Marvel e Bruce Banner nas cenas pós-créditos. Ou é. será que o Bruce Banner tem alguma coisa a ver com o lance do Abominável? É, e eu gostei que, tipo, cuidado, o Ben Kingsley vai aparecer. O Ben Kingsley deu entrevista dizendo que tá no filme, porra. É. Eu quero que as porradas sejam boas, eu já tô feliz. Então, as reações que eu gostei disseram que a porrada é maneira. Pronto. Quero mais alguma coisa? Não quero nada, rapaz. Quero que não tenha um exército de CG no final. E que tenha só uma porrada no final. Que dê pra ver. E não uma porrada de CG também. Será que é só ele contra o pai dele? Os dois usando anéis diferentes? Pô, mas aí vai ter tudo em CG. Eles vão voar e vai ficar escuro. Que nem o final do Pantera Negra. Porra, bicho, por quê, né? Que a luta tem que ser a pior, cara, sempre no filme da Marvel. Ah, eu gostei do Ultimato, da última cena. Ah, não, Ultimato é exceção, concordo. Ultimato e o Guerra Infinita também. Mas também tem 15 minutos de batalha. Você pode pegar a cena final do contra o Thanos, ou a cena final do Thanos no espaço, ou a cena final contra o exército dele em Wakanda. Pois é, não, eu digo que nos filmes individuais eles têm essa tendência da luta final ser palha, né? É. Tentando lembrar aqui de um bom, eu não tô conseguindo. Pensa na Capitã Marvel lutando contra. Quem é o vilão dela, o Jude Law? É, só que ela não é uma luta, é um massacre. É, pois é. Ela pega todos, é difícil. Pensa assim, a última luta de um filme da Marvel, talvez Capitão América 3, que eu acho a luta maneira. A Capitão América 2 é legal. Contra o. É, mas a melhor luta entre eles é no meio do filme, não é a. É, sim, final, exatamente. Né? Você quer falar que a melhor luta é contra o Batroc, que eu iria com esse argumento. É, não, é boa também, mas é que o Batroc é muito fraco, né, contra o Capitão América. É, não, o Capitão América 2 é aquela luta nos carros e tudo, que é uma luta longa pra cacete, que vai pra ferrovia. É, aquela é a melhor luta. A do final já é, porra, quando envolve. Destruição em massa, coisa gigantesca caindo. Aí fica chato. É. Exatamente. Aí, e a Marvel é especialista. Você perde aquela a sensação do perigo, na verdade, né? Tipo o final da Viúva Negra também, com ela caindo, despencando do céu. Não sei o quê. Lá. Tipo, você olha aqui e fala, ok. Ah, ó. Homem-Formiga 1. Eu gosto da cena do Thomas. Essa é uma luta boa. Essa eu concordo. Que ela não é grandiosa. Não é grandiosa, literalmente. Sim. Aliás, a parte do trenzinho é a melhor, né? Da lutinha. É. Uhum. Até, sei lá, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho tem uma luta final legal. Tanto antes do Dormammu, quanto depois, assim. Mas é que eles roubaram também, né? Eles botaram, tipo, o Scott Adkins, né? Uns caras de arte marcial. Né, pra ser é, e tem que ser isso mesmo, é isso, né? É, eu quero ver a porrada maneira, e não, cara, a luta final do Pantera Negra me incomoda muito, cara. É, não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada. E o lance de ser CG fica meio paia. É, era tipo as lutinhas no Guerra Civil também, que eles botaram os personagens do CG lutando também. Porra, caiu demais aqui. É, pensa o Pantera Negra, a gente inverte tudo. Tipo, os dois estão de armadura, eles falam, você não é homem, não sei o quê. Os dois tiram a armadura e vão lutar pelados, depois se beijam, né? Desuntados em. Não, Mas eu digo assim, os atores brigando, só eles. Ia ser muito melhor, cara, do que lutar no escuro não, com o trem passando. Aliás, até achei que ia acontecer isso, porque tem o lance da... Lembra que quando eles chegam perto daquele campo de força lá, o Vibranium meio que se desfaz, né, cara? Sim. Eu achei que ia acontecer isso. Eu falei, pô, eu acho que eles vão perder as armaduras e vão ter que sair no pau mano a mano, né? Mas não rolou. É porque é mais barato, né? Fazer só um bonecão de CG. É, e você não tem que pagar dublê e depois ser processado porque o cara se machucou, essas paradas. E você não tem que pensar na luta antes, né, cara? Tipo, você depois eu penso paga, como é que faz essa luta. Pagar um coreógrafo de luta, né? Depois o menino do computador resolve isso pra gente. Né? Porra, bicho. Pois é, o Shang-Chi espero que não caia nessa. Meu medo é, tipo assim, todo mundo pega os anéis e sai voando e vai ter uma porrada de poderes voadores de CG no final. Aí, porra, não, né? Que era, tipo, se alguém voar, tem que ter um arame segurando a pessoa, senão tá errado. Tô entendendo. Mas era pra ele ter acabado já, né? Já, já, a culpa é minha, gente. Tá bom. Então é isso. Liga aí, lojinha. Bora. Beijo. Falou.